Então você quer me dizer que da última vez que você foi lá no Piuí, eles te agrediram? Não só eles, mas veio mais gente também. Caraca, mano, mas isso nunca foi pro ar? Não, a gente não tava gravando, mas eu revidei da forma que dava, né? Assim, tava lá na casa, eu dormi na casa dele, né? Então eu dei uma zoada no banheiro lá na medida do possível. Algum dia ele vai descobrir isso, talvez seja agora. Então você acha A Lista de Schindler um filme ruim? Cara, A Lista de Schindler tem uma única função, velho, que é a minha filha recém-nascida, ela tem a visão em contraste, né? Então é só pra isso que serve, cara, pra chamar a atenção dela, porque de resto, velho, pelo amor de Deus, né? Martin Scorsese, você acha que é um bom diretor? Já foi. Hoje em dia, cara, pelo amor de Deus, né? Filme de 4 horas, nem ele aguenta ver aquilo ali sem mijar. Cara, por que todo filme nacional é ruim? Porque eles só sabem falar de ditadura. Não tem outro tema, né? Só sabe falar de ditadura ou fazer comédia. A Marvel foi muito injustiçada no Oscar, né? Acho que devia ter umas 15 estatuetas já, né? Pô, mano, se você parar pra pensar que Pantera Negra, que, tipo assim, é um dos piores filmes da Marvel, né? Foi indicado. E aí você pega, porra, sei lá. Já viu a fotografia do Homem-Formiga 2? Eu sei, não é o melhor filme, mas a fotografia é excelente, mano. Merecia um Oscar tranquilo. Pelo menos uma indicação. Melhor que Sonhos de Trem. Com certeza, pessoal. Quem viu Sonhos de Trem, entendeu? É verdade. Seja bem-vindo a mais um episódio do Edson Castro Show, o podcast do seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E todos vocês sabem que meu compromisso aqui nesse podcast é sempre trazer as maiores referências de suas áreas, trazer aqui grandes pensadores, grandes filósofos, tudo quanto são figuras relevantes pra política, pra cultura, mas hoje só deu pra trazer o Rafa mesmo. Eu tava esperando qual que ia ser já, né? É, de fato, eu fiquei surpreso com o convite também. É sabido na internet que o Edson não gosta de mim, então assim, acho que deve ter faltado o convidado que você ia trazer mesmo aqui, né? É, então, é que nem sempre a gente consegue ser feliz, né? É isso, né? Não dá pra gente dizer isso. Da minha parte, é um prazer estar aqui, viu? Fiquei muito feliz com o teu convite, meu querido. Eu que agradeço. E é isso, espero poder contribuir com o que essa outra pessoa que você ia trazer ia trazer, de fato, né? É, não vai. Mas não vai. Vamos tentar fazer o melhor. Fazer do limão uma limonada, é, né? Vamos tentar isso. Fazer um grande músico. Perfeito, aqui hoje. Perfeito, é isso. Perfeito. Mas antes aqui, ó, se eu não tô bem acompanhado como convidado, eu tô muito bem acompanhado com a nossa equipe maravilhosa aqui, Léo Sui, aqui, que cuida de toda a nossa estrutura e organização aqui, montou nosso estúdio. Hoje o Léo não precisou me acordar. Olha que bom, hein? Mas já teve que isso. Da hora. Ele acorda olha toda só, semana. Que interessante. Toda semana é o Léo que me acorda. Olha. O Léo, eu nem boto mais o despertador. Eu vou acordar quando o Léo chegar. Tudo um Léo. É, o Léo é o meu setembro do Green Day. Olha lá. É, Débora, nossa produtora maravilhosa, que hoje deve estar passando pela... Por onde é que ela deve estar agora? Deve estar na Sicília, né? Deve estar na costa italiana. É, o Gabriel, o Thiago e o Drill, nossos editores. O pessoal das Orques, que faz os nossos cortes verticais. O Anderson, nosso capista. Matheus, nosso social media. Letícia, nossa financeira. E o Luca, que é o nosso filmmaker também. Acho que foram todos. Acho que não esqueci ninguém. Cara, vocês acabam vendo uma pessoa aqui na frente na câmera, mas tem toda uma equipe que ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Então, quero agradecer a todos vocês. Agradecer a você que também tá vendo aqui a gente. Deixa o seu like, ajude a gente aqui, ó. Com o Rafael, é assim. Ou é a pior coisa do mundo. É verdade. Ou é a melhor coisa do mundo. É verdade. Então, eu quero que vocês comentem aí qual que é a expectativa de vocês. Se esse vai ser o pior podcast que vocês já ouviram. Ah, vai ser, vai ser. Ou o melhor podcast. Comentem aí. Se for o pior podcast que eu já ouvi. É. O melhor podcast que eu já ouvi. O melhor, a gente sabe que não vai ser, né? Mas, assim, não, mas o pior tem potencial, tá? Também acho. O pior tem potencial. A minha é forte, tá? Muito. Melhor do que gravar com o Piuí que tinha uma hora de cartão. Eu te falei isso? Fui gravar podcast com ele, o Léo olhou pra mim e falou assim, ó. Tem uma hora livre no cartão. Você consegue gravar um podcast? Olha só. Eu tive que pôr um timer e ficar assim, ó. É isso. Cada pergunta que eles gaguejavam, eu tava assim. Não gagueja não, caralho. Eu tenho uma hora. É. Não pensa duas vezes antes de responder. Responde rápido. Ou quando a gente vai gravar com eles lá no Sul, é um nível de trabalho assim que é 200 gravações por dia, né, cara? Vamos começar falando disso? É loucura. Vamos expor aqui, ó. Antes da gente começar. Exploração. Vamos expor os bastidores podres do PewCast? Meu amigo, é exploração aquilo ali, não é? Você também já passou pela mesma dilêmica que eu, né? Sim, de ter duas vezes. Ao Rio Grande do Sul. Duas vezes. É que o Rafael foi sacanagem. O Rafael gravou 8 vídeos e coisa. Não, eu gravei 8 vídeos em um dia. No outro dia, eu só fiquei meio período. Eu gravei mais 4 vídeos. Aí eu fui uma segunda vez pra lá que a gente gravou... Acho que deu, cara, uns... Não, deu 16, porque a gente tava meio vagabundo nesse. Mas deu uns 12, 6 por dia, assim. Mas a segunda vez foi muito mais legal. Porque aí a gente dormiu, todo mundo na casa do Miguel lá. E ficamos jogando videogame à noite calma, e tal. Podcast de família. Pô, foi maravilhoso, cara. Ficamos jogando FIFA à noite, assim. Inclusive, o Miguel, isso aí virou assunto de um podcast. Que a gente tava todo mundo no mesmo time, jogando contra o computador no nível máximo. E o Miguel tava mais pra trás, assim, e ele ficava avançando com o goleiro. E aí todo mundo começou a ficar muito puto com ele, porque a gente tava tomando gol de cobertura. E o Miguel falava, cara, não sou eu, velho, não sou eu. E uma hora ele parou pra olhar o manual lá, manual assim, ele jogou. Cara, o que tá acontecendo com o meu controle? Deve ter dado alguma merda. E era eu o tempo inteiro, cara. Era simplesmente eu o tempo inteiro causando aquela discórdia. Era você? Era eu. E eu me divertia, assim, em silêncio, cara. Eu só olhava pro Sescon, o Sescon olhava pra mim, a gente ria em silêncio e via aquela treta entre o Piuí rolando, que meu plano era acabar com o Piuí ali mesmo, né? Mas não deu muito certo. Maravilhoso. É. Mas o Piuí vai acabar sozinho, né? A gente não precisa fazer muita coisa. Vamos acabar é só dar o Twitter pro Miguel, né? É só dar o Twitter. Deixa o Miguel com o Twitter que acaba. Só chamar o Marcelo pra mais uns 5 episódios e aí uma hora acaba. Resolve, você, né? Tem toda a razão. Qual que é o pior PeeWeeCaster ali, se a gente tivesse uma lista? O pior PeeWeeCaster é... Pô, o elenco é bom, né? É que assim, tem aqueles que vão vez ou outra. Tem uma galera que eu acho que talvez não me agrade tanto, porque o tema não bate muito, mas o elenco é muito bom. Os fixos, assim, né? Não sei se você dizer isso, cara. Você quer matar o Marcelinho quando você grava com ele? Eu amo. Cara, eu sou apaixonado pelo Marcelinho. Marcelinho é um dos meus preferidos. Não, eu amo o Marcelo, mas eu amo odiar o Marcelo. Não, mas é isso. Pra mim, o Marcelo é um dos melhores personagens daquele podcast. Tipo assim, disparado, assim. Quando eu chamo ele pra gravar também, é sempre pra colocar ele numa situação que ele vai ficar puto. Porque o Marcelo puto não tem nada melhor que o Marcelo puto, mano. Então, é que toda vez que eu gravo com o Marcelo, eu perco o foco. E meu único foco é tirar o Marcelo do sério. É, mas é mais ou menos isso comigo também. Como é que eu posso fazer pra fazer o Marcelo perder o abesco... Como é que é? O réu primário dele. É aqui. Tipo isso, cara. E ele fica, de fato, muito bravo, né? Eu gravei semana passada com ele e com o Gabriel, uma dinâmica de tribunal. E eu comecei a perceber que ele tava levando muito mais a sério do que deveria ser uma dinâmica de tribunal normal. E aí eu comecei a dar todas as vantagens do jogo pro Gabriel só pra deixar ele mais puto. E no final da gravação ele tava espumando, assim, cara. Foda, tava muito bravo. Pra mim ele é um dos melhores ali, tá? Pois é, eu gosto do modus operandi do PeeWeeCast, que é marcar tudo de última hora, do jeito mais corrido possível, com o mínimo de informações que eles podem passar pra gente. Assim. Então assim, ó, vocês vão pra Comic Con, vai ter um debate. A gente descobre o que é no meio, em cima da hora. Chegamos lá na hora, descobrimos ali, né, como que ia ser, que palco, time, né? Que ia ser, não sabia nem que roupa que eu ia, que se eu ia camisa de time Marvel, time DC, como que ia fazer, não sabia. Muito Mas bom. Funciona, né? Funciona. Mas funciona. É engraçado, né, que funciona. É bem funciona. Brasil, eu acho. A coisa mais Brasil possível. Eles representam bastante, né, do Brasil. Aliás, eu gostaria que tivesse uma câmera pro lado de fora do estúdio do PeeWee. Que é incrível. É, agora vai ter a outra parte, que vai ser um outro estúdio, PeeWee, né? Games, vai ali, ser o PeeWee Games, né? Ali atrás, que eu não sei como eles vão organizar aquilo ali, né? Mas enfim. Não vão, né? Não tem, não vão, né? Talvez eles não vão mesmo, né, cara? Pelo não campo minado de coisas do show. Não tem espaço suficiente pra ter uma outra parte de estúdio ali, né? Acho muito curioso. Bom. E eu gosto, minha coisa favorita também é o quanto que o Léo caga pra boa parte dos assuntos, que super-herói, bonequinho. É, ele não se importa. Mas, cara, eu acho que, eu posso falar real, cara, isso aí foi um bagulho que mudou um pouco em mim depois que minha filha nasceu, sabia? E eu acho ruim pro meu trabalho, não é algo que eu tô feliz, é algo que eu conversei com a minha esposa, inclusive, que eu preciso pelo menos voltar a fingir que eu me importo, sacou? Essa semana passada começou a rolar o trailer do Homem-Aranha, pô, todo mundo falando da coloração, entendeu? Tipo assim, ah, porque os vilões do Homem-Aranha, não sei o que, não sei o que lá. Pô, malandro, minha filha tinha cagado até a nuca, sacou, mano? Tipo assim, pô, tô cagando porque que o Homem-Aranha vai fazer, entendeu? Pô, foda-se o Homem-Aranha, mano. Minha filha tava toda cagada, é que eu não sabia quem entrar no banho. Né? Então, eu acho que isso muda um pouco, Marcelo, cara. Quando tiver um filho, esquece o Batman, pô. Talvez ele feche o canal, né? Aliás, mas muda. Quero fazer essa pergunta daí. É, eu fui assistir esse final de semana Devoradores de Estrelas. Porra, cara. Filmaço, filme bom demais, pô. Delícia de filme, assim. Saí encantado. Até virei pra minha mina. É muito bom, né? Pô, muito gostoso esse filme. Muito gostoso. Esse é o filme pra você ver com sua mãe, com sua avó. Pra aquele que passaria na sessão da tarde, você ficaria feliz. E aí eu tava falando pra minha noiva, tipo, cara, como é gostoso ver um filme que eu saio surpreso, que eu não sabia nada, que eu me importo, que eles tentam fazer algo diferente. E aí... recentemente, eu tô datando esse podcast daqui, mas faz parte, tá, gente? Eu vi o primeiro episódio da série do Demolidor. Talvez tenha sido tipo umas coisas... essa aqui? Essa de agora, da quarta temporada, no primeiro episódio. É uma das coisas mais broxantes que eu vi na vida, assim. E aí eu comecei a parar e falar assim, caralho, né? Como é difícil sair coisas que eu me importo, né? Como é difícil sair coisas que me animam, que me empolgam, assim, no cinema, assim. Então tem muita coisa que me acaba pegando muito mais de surpresa... Quando eu vou meio que dando zero pra uma parada, tipo, ah, sei lá o que é isso que eu vou ver, eu saio, caralho, isso aqui foi muito bom. Tipo, Godzilla Minus One, vai. Que foi um que eu fui ver e falei assim, ah, não sei o que é esse filme. Quando eu vi, eu falei, caralho, que filmaço. Você foi ver sem saber, que legal, hein? Sabia muito pouco. Pô, que da hora. Eu, assim, não, eu fui eu sabendo, tipo, que era filmaço já, assim. Tipo, fui completamente no século... Então, assim, o que eu queria saber com você? Você ainda se importa com o filme? Você ainda é surpreso pro filme de cinema? Sim, cara, muito, velho. Só que, assim, eu acho que o cinema, ele virou de uns tempos... Isso, assim... Lógico, sempre foi, dá pra olhar pra uma linha que sempre foi assim, mas é mais e mais as coisas estão virando produto, né? E é isso, cara, isso acaba impactando qualquer tipo de arte, né, velho? A gente vê no videogame a mesma coisa também. Então, na hora que é meio louco, quer dizer, não é louco, na verdade é bem óbvio pensar isso, mas na hora que a gente vê a mão, né, da empresa ali, do empresário, do capitalismo mesmo ali, gritando em cima de um produto, quando ele descobre que dá pra ganhar muito dinheiro com aquilo, é onde começa a dar merda, entendeu? Às vezes não, cara. Tem o caso da Marvel, né? Até chegar ali em Ultimato, que eu não acho que deu ruim. Eu acho que foi um bom trabalho, apesar de ser um trabalho muito pensado mercadologicamente, mas foi bem feito. Mas é meio inevitável que na hora que a grande marca ali domina a parada, dá ruim. Então, por isso que eu continuo, sim, muito animado com o cinema, mas eu acho que aí o meu viés acaba mudando pro lado independente, sabe? Eu acho que é dali que podem começar a vir as trufas. E digo isso tanto pro cinema quanto pros games, né? Ano passado, um jogo que me encantou foi aquele Expedition 33. Clair Obscur. Cara, tipo assim, indie, total, sacou? Você vê que teve um carinho ali. Pô, não teve a mão de uma macro empresa querendo ganhar dinheiro do consumidor ali. É diferente, entendeu? O Demolidor mesmo, eu assisti ontem e foi uma grande decepção pra mim por vários fatores, mas um deles, e trazendo pra esse tópico que você perguntou, o traje, cara, é... Tanto se fez na Netflix e tanto se falava no quadrinho que o traje pro Demolidor é quase que um personagem, tá ligado? O traje dele é muito importante para as histórias dele. É, e a Netflix entendeu muito bem isso. Então, toda temporada ele usava um traje ali que era pensado como parte de storytelling, né? Então, ele começou como um ninja underground, pô, que saía à noite e só não queria chamar atenção, traje preto. Aí ele toma um pau do Nobu, porque o Nobu tinha muita lâmina, ele precisou de uma armadura, construiu uma armadura. Depois ele quer abandonar o conceito do demônio de Hell's Kitchen quando ele perde Elektra e ele volta pro traje preto. Então, tinha uma história. Quando eles anunciaram aquele traje preto agora, dessa temporada, né? O preto e vermelho. O preto e vermelho. E tinha um pouco de couro rasgado do vermelho, eu falei, cara, vai ter história aí, essa coisa é foda, isso é Demolidor. Tipo assim, ele vai queimar o traje dele, ele vai aproveitar, sei lá. Eu, não, cara, a série começa com ele usando. O que é isso? É produto, é pra vender boneco. Então, entendeu? Sabe onde me mata isso? Não sei se você lembra que no Homem-Aranha 3, o Sem Volta Pra Casa, tem uma roupa, essa poucas pessoas lembram, isso é muito louco. Tem uma roupa preto e dourada do Homem-Aranha. Ah, sim, que é o contrário, né? Então, é irado todo isso. Mundo, quando saiu, tanto que eu ganhei até uma camiseta, que era preto e dourado de um lado e você virava, era outra estampa do outro. E todo mundo, não, vai ser uma armadura mística, Homem-Aranha vai ter uma armadura do Doutor Estranho, não sei o quê. E não, era ele só virou. Ele só virou. É, e era pra não chamar atenção. E era um bagulho feito pra vender boneco. É, eu particularmente gosto até dessa ideia, porque, tipo, existe um storytelling mínimo, tá? Mas existe um storytelling mínimo ali. Eu acho legal isso, eu sempre gostei. É, nos filmes do... Tudo bem que agora tá na moda falar mal do Nolan e do processo dele, né? Mas, tipo assim, eu sempre gostei dessa ideia de, pô, o Batman não conseguia virar o pescoço, então existe ali 5 minutos do filme dedicado pra ele construir uma nova armadura. E o porquê? Porque os cachorros estavam machucando ele, ele precisava ser mais ágil, virar. E a Netflix fazia isso, cara. O Justiceiro não pinta uma caveira lá porque foda-se. Tipo, não, ele precisava de um colete, ele tinha tinta branca, ele queria mostrar que era ele indo atrás. Acho maneiro essas coisas, sabe? Eu falo isso assim, porque você começa a ver um modus operandi, sei lá, o filme do Thor lá, O Amor e Trovão. Troca 4 vezes de uniforme. Chega uma hora que nem explica mais. É isso. E aí você olha e fala assim, ah, beleza, é pra vender boneco. É pra vender boneco. Todo filme do Homem-Aranha, tipo assim, vou dar uma previsão muito clara, tá? Esse filme do Homem-Aranha, ele vai começar com uma roupa e provavelmente ele vai ter ou uma roupa intermediária ou uma skin intermediária e vai terminar com uma outra roupa. Provavelmente. Ele vai ter de 2 a 3 roupas. É. Por quê? Porque você precisa vender 2 a 3 bonecos. E não pode ser o mesmo boneco do outro filme. É isso. Vai ser um novo boneco. Então você vai entendendo que o filme começa a entrar numa lógica que é muito mais pensada em boneco, em compra, no próximo parque, no próximo não sei é o quê. Isso. E geralmente é aí que dá o BO, cara. É aí que algumas... existem roteiristas, eu acho que às vezes eles dão conta do recado, mesmo com esse tanto de coisa que vem em cima, assim. Depois eu vou contar uma experiência pessoal minha que, pô, reflete muito o que esses caras devem passar. Mas não é a grande maioria que dá conta, entendeu? Eu acho que a grande parte da galera, como eu vi na temporada passada do Demolidor, e como... Espero que não, mas como eu tô achando que vai acontecer nessa... Pô, é isso, cara. Eles devem ter uma parada legal ali, mas conforme vai chegando esse tanto de imposição, que é isso, né? São imposições ali, a parada se perde no meio e o que poderia ser algo muito legal acaba virando algo protocolar. Foi isso que eu senti com esse episódio do Demolidor. Não achei ruim, mas eu achei protocolar, como muitas das coisas que a Disney faz. É, não, a Disney é isso, né? A Disney é o remake do Lilo Stitch. É o protocolo, né? É, o remake do Moana vai ser isso, o remake do Rei Leão é isso. É difícil assim. Você pegar uma parada da Disney e falar... Porque assim, por mais que tenha virado moda também, e essa moda eu faço parte de falar mal da Disney... Mas eles não entregam uns bagulho tão ruim também. Um Branca de Neve é incomum. Tipo, não é... O normal é um Lilo Stitch. Que é uma parada protocolo. Assim, é sem vida. É, vai matar ninguém assistindo. Não é ofensivo igual um Branca de Neve. Mas, pô, tá difícil vir um negócio muito bom, né? Que você vê que é arte, que é pensado, que é pra ser legal, sabe? E o público não abraça muito também. Quando eles investem pra fazer coisa nova ali, tipo aquelas animações da Pixar, ninguém quer ver, entendeu? A galera quer ver Toy Story novo. Entendeu? É isso. Então é uma roda que vai girando, que vai se retroalimentando, eu acho. Mas você acha que isso daí, até mesmo dentro dessa pauta, que eu acho que é legal falar, você acha que isso daí é culpa do público, que hoje a gente tá um pouco meio, eu só me agrada o que já me interessa, quero receber mais do mesmo, ou é parte da culpa do estúdio, que não sai do lugar comum e quer jogar só safe na bola de segurança dele. Não, eu acho que é culpa do estúdio. É porque quando acontecem fenômenos independentes, como o Expedition 33 aí, pô, filmes, o Godzilla Minus One que você citou, o Top Gun Maverick foi um caso assim também, que a primeira semana de bilheteria não chegou estrumbada, né? O filme vai crescendo aos poucos no boca a boca, né? Isso continua acontecendo, esse fenômeno ele segue firme hoje nos games, nos filmes e tal. Então, eu não acho que é culpa do público de querer só ver a mesma coisa. É porque, cara, na hora que você bate... Eu fui um desses, tá? Na hora que você bate o olho no trailer do Hélio... Pô, foda-se o Hélio, entendeu? Tipo, eu tô cagando pro Hélio, não tô nem aí pro Hélio. Vai ser mais uma historinha tipo Soul, vai ser mais uma historinha tipo Elementos, Não tem nada ali que me chama muito a atenção, como tem na hora que eu vou ver um Aranha Verso, que, pô, é um Tartarugas Ninja, no novo, que a estética já chama a atenção. Você já fala, pô, isso aqui parece legal, isso aqui parece diferente. Então, eu acho que sempre, né? É sempre a culpa do estúdio, cara. Eu sempre vou culpar o estúdio nessas horas. E você é um cara que você fala muito sobre filme ruim, né? Você virou aí um especialista de filme ruim. Mas, em vez de falar de filme ruim, eu quero perguntar pra você... sobre um quesito diferente, que é o filme ruim bom. Ah, é o que eu mais gosto, né? Quando é que um filme ruim fica bom? Cara, tem várias facetas pra essa pergunta. Claro, vai ser individual de pessoa pra pessoa, mas pra mim é o seguinte, cara. O filme ruim, pra ele ficar bom, ele não pode ser ruim de propósito. Então já começa por aí. Eu sei que tem... Não é todo mundo que precisa concordar com isso, mas tipo... Pô, Todo Mundo em Pânico, pra mim, já é um filme que ele tá sendo feito pra ser engraçado, entendeu? Então, ele tem que ser engraçado, ele não pode ser ruim. Se ele for ruim, ele já falhou na missão, porque ele não vai ser tão ruim a ponto de ser bom. Porque ele quer ser ruim, ele tá mirando no trash ali. Tá ruim bom, pra mim, é MMA. Não é bom. É bom. Não é bom. Ele é tão ruim, mas tudo é tão errado, cara. Tudo sai tanto dos trilhos que nem o The Room. É tudo tão incompreensível, cara, que chega a criar uma espécie de fascínio. Você fica assistindo aquilo, você fica um pouco maravilhado do tipo, pô, a galera achou que isso aqui era foda. Tipo, o Marcos Mion achou que essa frase ia virar uma frase de efeito, cara. Que, tipo, pô, começa a gerar um brilho, você começa a ficar um pouco fascinado pela história por trás daquela obra e você vai atrás pra investigar. Pra mim, é aí que mora a magia de um filme ruim que fica bom, sabe? Que é quando eles levam a sério demais, Tem que levar a sério demais, tem que ter muita autoconfiança por parte de quem faz também, sabe, cara? Tipo assim, eu não sei se você vai lembrar, se você assistiu uma série da Disney também, já que a gente tá nessa, que é do Star Wars, que é aquela Acolyte. Nossa, aquilo ali é muito ruim, cara. Mas assim, era tanta audácia, cara, de meter aquela musiquinha das bruxas, cara. Era tanta audácia que eu não consigo não me divertir vendo aquilo, entende? Pode crer. Porque a pessoa que criou aquilo escreveu e pensou... Pô, eu tô arrebentando, sabe? Tipo, a galera vai pirar nisso aqui. Isso aqui vai viralizar. Vão amar o que eu estou escrevendo, entendeu? Então, na hora que... Igual o Mion, cara. O Mion tinha certeza que ele tava escrevendo rock balboa brasileiro, velho. Sacou? Tipo assim, isso é muito foda, cara. Então, pra mim, é esse o tipo de filme. O Mamonas Assassina já não entra, entendeu? Ali, pra mim, não fica bom. Ali é só um filme muito ruim que ofende, que dá raiva. O filme ruim que fica bom, ele tem que divertir de alguma maneira. Mesmo que... inversa, sórdida, ele tem que gerar algum tipo de paixão em você ali, interesse, eu acho. Você tá falando que então, tipo, um filme ruim é tipo um acidente de carro. Cara, é tipo um gordo caindo, eu acho, velho. Sabe, tipo, eu diria que é isso, velho. Pô, você sabe que você não devia estar rindo porque é zoado, entendeu? Mas, pô, é muito engraçado, cara, é difícil você não dar risada, entendeu? Porque qual que você lembra, assim, outros filmes ruins que ficam bons, assim, que dão uma volta? Ah, cara, eu levo alguns pro canal, velho. Eu tenho trabalhado muito em cima do Leandro Hassum. E top. O Leandro Hassum é um cara que é muito difícil dele fazer um, porque sempre tem esse lance do humor, né? Ele quer ser ruim, engraçadinho, ele quer passar uma mensagem, aí começa a ficar meio chato só, sabe? Um outro que eu acho que... Eu não sei se chega a ficar bom, tá? Mas ele chega muito perto ali de criar um pouco desse fascínio, é o Silvio do Faro. Não, Silvio do Faro, ele é muito ruim, cara, mas na hora que você vê... Pô, você começa a parar pra pensar, cara, por que de tudo isso, entendeu? Por que escolheram o Faro, velho? Quem achou que o Faro ia dar... Por que essa maquiagem de Deadpool, cara? Pô, quem pensou que essa ideia de fazer uma sequência de flashbacks, de pegar a musiquinha do baú e transformar numa trilha sonora triste? São tantas ideias, cara. Tipo, que eu acho que fascina um pouco. Aí começa a me pegar e eu consigo me divertir, cara. Sério mesmo. Não, tem uns, por exemplo, ó, um que eu adoro. É filme do Super Mario. Porra, esse é um que eu acho fascinante, cara. Eu acho fascinante esse filme. Aquilo ali é surreal. É surreal. Se você olhar e falar assim... Deixa eu ver a história por trás daquele filme. Não sei se eu sei. São dois diretores conceito que foram chamados pra fazer esse filme. E aí eles olharam pro Mario, cagaram. Aí eles falaram assim, não, a gente quer fazer... Aí eles tinham um outro roteiro, não, a gente quer fazer um filme de uma distopia futurista. Tá. E aí a gente vai usar o Mario Bros só como pretexto. E na época, o Mário, né, não tinha história. Não tinha história, o Mário, tá? Pra fazer um filme. Sim. Porque o que a gente tinha era... mal tinha o Super Mario World direito, tá ligado? E até Super Mario World... Tinha acabado de lançar, né? É, não tem história, nossa, uma puta de uma história, sim, e tal. Tudo mais, um lore e tudo mais. Então aquilo pra mim é fascinante. É isso, mais ou menos isso. É ruim. Mas não é incrível você ver que alguém pegou, cara, olhou um gomba, né? E aí falou, cara, esse é meu gomba, velho. É um cara de terno gigante com uma cabeça minúscula. Pô, isso é incrível, cara. Isso é incrível, velho. Isso é maravilhoso. Sabe, você pegar um balde... assim, existem animais no filme. O Yoshi é um dinossauro, né? Tem uns bichinhos lá, que acho que é as bombinhas. Mas alguém olhou e falou, não, o Bowser é um humano. Top. Isso é muito foda, cara. Top. Sabe, aí mora um pouco do fascínio, né? De você querer ir atrás e investigar o porquê daquilo. Tem um outro, já que você pediu exemplos, que é um filme, assim... Esse não é, assim, ele é ruim, mas não é tão ruim, que chama Willy's Wonderland. É um filme do Nicolas Cage. Eu assisti. É o Five Nights at Freddy's. Ele não é um filme ruim. Ele é melhor do que Five Nights at Freddy's. É, ele é melhor. Mas ainda assim é um trash, né? É um trasheira. Mas a ideia de que, cara, o Nicolas Cage era fascinado no Five Nights at Freddy's, que ele quis apoiar um projeto porque ele queria aquilo, cara. E não quiseram fazer Five Nights at Freddy's, ele falou, eu vou fazer assim mesmo. Eu acho esse filme foda. Bom, tá? Eu acho esse filme bom. Esse filme é divertidíssimo. Cara. Eu recomendo esse filme tranquilo. É divertidíssimo. Difícil você não dar uma risada. Exatamente, esse é o ponto. E a hora que acho que é uma garota tá sendo atacada... E dá o horário da pausa dele. Ele volta, né? Pra jogar o flipperzinho dele lá. Basicamente, o filme, né? É um segurança que precisa proteger um... É o Five Nights at Freddy's. É o Five Nights at Freddy's, né? Que precisa proteger uma lanchonete. E aí tem uns robôs atacando, né? E aí ele tá badando, sentando o cacete nos robôs, só que uma hora dá o horário de intervalo dele. Isso. Aí ele... Porque a regra dele no papel que tá escrito quando ele chega lá é você tem que fazer pausas a cada, sei lá, 1h15. É. E ele respeita isso com a vida dele, né? Ele deixa os caras se fuderem, né? Ele sim, dane-se, é meu time, horário, cara. O joguinho dele, toma o refri, que foi o lance que o Nicolas Cage falou que era toda a parada do personagem. Ele queria que ele tomasse aquele refrigerante, que ele tem dessas, né? Uhum. No Motoqueiro Fantasma ele fez a mesma coisa. Ele inventou que o Johnny Blaze gostava de comer jujuba. Aí tem uma cena totalmente deslocada das jujuba lá, porque ele quis, entendeu? Agora, por exemplo, o sacrifício dele é um ruim que fica bom. O sacrifício é o... Wicker Man. Ah, Wicker Man. Puta, esse é maravilhoso, cara. Esse filme é muito ruim e muito bom ao mesmo tempo. É isso. Pegou o espírito, é isso. Ele é hipnotizante. Pô, na hora que você vê ele vestido de... Porque é aí que tá, cara. Alguém não, um grupo muito grande de pessoas viu o Nicolas Cage vestido de urso. E aí o diretor falou, cara, você vai correr de urso, socar uma mulher e gritar, no! E isso aconteceu. Isso... Foi ridículo e as pessoas mantiveram isso no filme. Isso pra mim é incrível, mano. Sabe, isso é maravilhoso, foda, cara. É isso, é mais ou menos essa a ideia. Eu acho que é quando um filme já tá tão atolado. Você acha que no meio de MMA a galera já não chegou na conclusão em algum momento da gravação que tava uma bosta, mano? Em algum momento a galera percebeu que tava uma bosta, sabe? Os atores, alguém ali se ligou que tava muito ruim, mas tipo, pô, já fechei o contrato, já assinei, tenho que ir até o fim. E aí começa a ficar incrível, porque tem poucas pessoas, você vai vendo, cara, que existem poucas pessoas, conforme o filme vai avançando, que continuam levando a sério, sabe? Tipo, a galera já largou mão no meio do filme ali, é maravilhoso isso pra mim. Então, tem um podcast que eu gosto muito, não sei se você já ouviu, que chama How Did This Get Made? É um podcast gringo. É muito foda. Ele é um talvez, podcast... mas considere que não. Ele é um podcast de filme ruim. Só falam de filme ruim. Só que os três hosts são atores de Hollywood. Ah, eu já vi, sim. E eles estão nos bastidores dos filmes. Então, às vezes, eles trazem atores famosos. Então, o cara do Ruptura já foi lá gravar com eles. A Capitã Marvel já foi gravar com eles. O James Franco já foi gravar com eles. O Seth Rogen foi gravar com eles. E eles falam dos bastidores, né? E eles falam dos bastidores. Então é foda, porque eles contam a história do porquê que aquele filme é ruim. E pessoas lá dentro explicando, tipo assim, o que, que foi acontecendo. É, e você vai entendendo o tamanho do desastre da parada. Teve um episódio bom desse podcast, eu já vi, sim. Que era com aquele cara que faz o Richard, que eu esqueci o nome dele. Alan Richardson. Sei Alan Richardson. Que ele conta toda a experiência dele com o Tartarugas Ninja, né? Que ele era o Rafael. Eu também não sabia disso, ele era o Rafael, ele era o ator que fazia o Rafael naqueles filmes do Michael Bay. E ele falou que foi, tipo assim, cara, tratado como lixo, né? Que eles trataram todos os atores das tartarugas como lixo, porque só a Megan Fox e o outro malandrinho lá importavam. Mas esse não é um filme que, pra mim, cruza a linha e fica não, bom. Não, ele não. É só tosco. Tartarugas e zoado, Ninja né? 2 dos anos 90 cruza. Que eles decidem o final numa batalha de rap com Vanilla Ice cantando. Com certeza, é isso. Entendeu? Alguém escreveu isso, cara. Quando você para pra pensar, alguém escreveu isso. Isso aqui foi financiado, entendeu? Pô. Tipo, levaram pra um comitê da Universal e as pessoas olharam e falaram, mano, isso aqui vai ser da hora, sabe? Tu tá ligado? Esse é filme, muito irmão. Foda, cara. Os Tartarugas Ninjas estão lutando contra o... Nem o Bebop Rocksteady, é o ex-mutante lá. É, não é o Shredder, é o cabeçudo lá, não é o MODOK. Esqueci, o MODOK da Tartaruga Ninja. Não, não é o MODOK. Não é? Não é. Eu acho que talvez, não lembro se é o Demolidor ou é os dois mutantes. Só que em determinado momento eles entram num show do Vanilla Ice. E o Vanilla Ice começa a cantar ninja rap. Ninja. Maravilhoso. Ninja. É maravilhoso. Rap. E elas param de lutar pra fazer um passinho. E elas continuam a luta e termina o filme elas e o Vanilla Ice. É. É maravilhoso. Isso é incrível. É maravilhoso. Isso é incrível. Isso é incrível. É maravilhoso. E posso falar uma coisa? Quando eu tinha 9 anos de idade, esse filme é o melhor filme do mundo. Hoje em dia eu vejo com 40 e falo... Melhor filme do mundo. Isso que eu ia falar. Ele não precisa mudar. Ele pode continuar sendo. Porque, cara, a galera às vezes me critica muito no meu trampo lá. Deu... Porque, cara, eu gosto de tirar sarro de filme e eu vejo alguns problemas em muitos filmes que ainda assim eu consigo me divertir, né? Se eu não me engano, teve um que a gente teve uma conversa no grupo esses dias, não faz um tempo já, que foi o Armadilha do Shyamalan. Foda, bom. Porra, eu acho um puta filme de merda, mas eu consigo demais me divertir com aquilo porque a falta de lógica é tão grande, cara, que, pô, fica divertido, sabe? Pra mim é a mesma coisa que assistir, sei lá, cara, um Se Beber Não Case. É cômico, é divertido, eu consigo tirar prazer daquilo. Eu não deixo, apesar de eu não achar, pô... foda, irado e blá blá blá, mas é divertido, eu gosto. É que eu acho o 2 pra mim é tão o Armadilha é tão exagerado que chega uma hora que eu falo, pô, isso é pra eu dar risada. É isso, exatamente. Isso aqui é pra eu dar risada dessa situação, não é pra eu levar a sério. Só que às vezes quando eu falo nos meus vídeos isso, que pô, o roteiro não faz sentido, a galera já associa como algo ruim. Não, dá pra ser divertido ainda assim, sabe? Tipo, claro, não é um caso de Silvio, mas é totalmente um caso de MMA, cara. Eu recomendei. O título do meu vídeo não foi ironia, foi tipo, MMA foi uma das melhores experiências cinematográficas que eu tive na minha vida. E foi, mano. E eu mantenho isso firme até hoje, tá ligado? Aproveitando que a gente tá falando de filme ruim, vamos entrar na nossa primeira dilêmica aqui, nossas dinâmicas polêmicas. A nossa primeira dinâmica polêmica de hoje... Perfeito. É garantia de filme ruim. Atrás disso de cada entendo, um desses cards vai ter uma categoria. Tá. E você vai ter que indicar qual que é a pessoa, diretor ou outros que é uma garantia de ter um filme ruim e qual que é o filme ruim. Tá bom. Você tá vai bom. Entender assim que você escolher o primeiro. Escolhe um... Posso escolher qualquer um? Pode escolher um dos Vamos no do aí. Meio. Escolhe o do o meio central. Aí. Léo, direto primeiro... Uma atriz que é garantia de filme ruim e qual filme ruim? Que eu indico assim, né? Tá. Aí você me quebrou porque uma das partes da minha personalidade que me quebra demais é o TDAH e a falta de memória, né? Mas calma aí que a gente chega em alguma coisa coerente. Ah, não, eu tenho sim. Fácil. Qual? Pode ser? Pode ser. Megan Fox. Facinho. É que às vezes demora pra vir na cabeça, assim, né? E se falar Megan Fox junto do adjetivo ruim, né? É difícil. Mas, sem dúvida, Megan Fox, esqueceram de avisar ela que ela não é atriz, né? É uma pena, tadinha. Mas ela, assim... Cara, eu não consigo pensar em nenhum filme que ela tá que eu acho bom. Talvez o primeiro Transformers, no máximo ali. Mas, indiscutivelmente, o pior filme dela que eu assisti, que é o que eu vou recomendar aqui, é um filme que chama Submissão, da Prime Video, em que ela é uma versão de Megan, só que com uma pitada sexual de 365 dias. Inclusive, tem um ator do 365 Foda. Dias, que ela é uma boneca serviçal da casa e que o marido começa a querer fazer baguncinha com ela lá. Sabe qual pra mim é uma atriz que pra mim... Eu vi ela, é um filme ruim? Amy Schumer. Putz. Mas no passado, assim? Mesmo hoje. Não tem filme bom dela, verdade. Não. Talvez... Não tem filme bom dela, não. Talvez não tenha muito mesmo, não. Dele não. E daquela moça... Essa moça daqui, ó. Eu procurei até o nome dela, também não lembro. Que é essa menina gordinha daqui. Puta, essa é uma forte competidora, viu? É Melissa McCartney. Essa é uma fortíssima Melissa competidora. Melissa McCartney, ela é o Adam, é o gordo do Adam Sandler, é o gordo, mulher. É o gordo do Adam Sandler, mulher. É o Kevin James, mulher. Essa é muito forte, tá? Melissa McCartney. Schumer, eu seria mais de boa com ela, tá? Mas essa aí, apesar de eu não conseguir citar algum bom se você me perguntasse, mas eu acho que eu fico de Megan Fox. Porque a Megan Fox, você tem algum bom dela? Você consegue citar um? Difícil, né? Ah, Garoto Infernal, né? Aceitável, é bem, né? Antigo. É bem antigo. Não, esse é muito bom, mas é... Cara, ela é que dos últimos tempos ela tá em Mercenários 4, puta, ela tá em só porcaria, cara. É uma pedrada atrás da outra ali. É triste, tá? Vamos pro nosso próximo aí. Vamos lá, vamos pro primeiro. Vai da esquerda. Um ator! Pô, esse aqui é fácil, cara. É o nosso Adam Sandler brasileiro, né? Leandro Hassum, cara. Eu desconheço assim, muitas pessoas, inclusive tem um perfil que comenta em todo vídeo meu lá, que é todo dia pedindo tudo bem no Natal que vem pro Rafa. Então dizem que esse filme dele é bom, eu não assisti ainda. Mas, cara, como eu detesto tudo que eu assisti do Leandro Hassum, velho. Então, pô, assistir um filme dele, assim, saber que lançou um filme dele me dá duas certezas. A primeira é que vai ser um filme de merda, a segunda é que eu vou ter um vídeo excelente pra soltar pra galera, entendeu? Foda. Então, é isso, Leandro Hassum. O pior dele dos últimos tempos foi... Puta, cara, eu acho que foi o Família Peronomútil. É muito ruim. É muito ruim. A gente vai falar já só sobre o Leandro Hassum. Tá bom. Escolhe outro aí, Rafa. Vamos pro terceiro. Uma franquia. Cara, É, fico entre duas, tá? É que ia ser muito cruel, né? Se fosse pra eu ser justo aqui, mas eu não sou. Mas se fosse pra ser justo, eu diria, pô, sei lá, um Sexta-feira 13. Não tem muito filme bom em Sexta-feira 13. Apesar de eu amar. Apesar de eu amar, tá? Mas é. Não, mas fala sério, tem algum filme bom? Sexta-feira 13 é uma franquia melhor do que Halloween. Não. E Massacre da Serra Elétrica. Bota todo mundo no mesmo pacote, velho. Tipo assim, todos eles são franquias que, pô, a lore é muito foda, o personagem é muito foda, mas tipo assim, você consegue cravar que tem algum filme bom pra caralho? Halloween tem o primeiro. Não, sim, mas aqui, por exemplo, Sexta-feira 13 eu acho mais constante do que esses outros. É mais constante no médio ali, né? É, por mas isso, é mano, isso. Eu não vou ser justo, tá? Porque tem um, a franquia que eu vou trazer tem um filme que eu gosto, mas... Puta, Velozes e Furiosos não dá, velho. Não dá, entendeu? Tipo assim, pra mim é a certeza... De que vai ser ruim. Você anuncia um Velozes e Furiosos 10, Velozes e Furiosos 11 ali, puta, é certo de porcaria, entendeu? Apesar de ter um filme que eu gosto lá, que é o terceiro. Acho maneirinho o 7, que foi a despedida do Paul Walker. Acho maneirinho o primeiro, mas, pô, Velozes não dá, cara. Velozes é sinônimo de lixo pra mim. Ó, 1 ao 3 eu gosto, 4 acho fraco. Do 5 ao 7... 2 você gosta? Alegre, pra caralho. Tá. Pra caralho. Do 5 ao 7, alegria. Aí do 8 pra frente, esquece. Do 5 ao 7, alegria? Alegria. Alegria pura. É um bom termo. Alegria. Pra definir. Operação Rio? Pô, eu vi duas vezes tá no maluco, cinema. Tá maluco, cara. Tá maluco. Saí dançando Kuduro em... Aquele finalzinho ali que é eles abrindo o cofre dançando... Dança Kuduro! Só que isso aí é graças a esse que foi o Velozes 10, né? Pô, foi graças a esse filme que o Velozes 10 existe. O final do Operação Rio é top finais do cinema. Eu saio feliz. Deus, falo, caralho, minha criança. Pelo amor de Deus, cara. Mas é que assim, é que tem um propósito. É que tem um propósito. Eu acho, por exemplo, Sexta-feira 13, eu literalmente reassisti ontem Sexta-feira 13, parte 6. Que é o melhorzinho, né? É um dos mais divertidos. É o melhor. Ó, o 3 é que eu gosto muito do primeiro, mas o primeiro, tipo assim, depois que tudo foi evoluindo, o primeiro não tem o Jason, né? Então, tipo assim, eu acho um bom filme, mas... Pô, você vai reassistir, você pula. Eu pulo o primeiro, né? É chato. Eu vou pro 2. É chato. É que assim, Sexta-feira 13 é a franquia que começa ao contrário, né? Ela melhora a partir dos filmes. Então, o 3 fica melhor, o 4 é muito bom, o 6 é muito bom, o 7 é chato, mas o Jason X é do caralho. É piração, né? É piração. Mas você precisa abstrair. É isso. Agora, por exemplo, Exterminador do Futuro. Tem dois filmes bons. E olha lá. Tem dois filmes bons. É dois bons. É literalmente isso. E o resto é... O resto é entre médio e muito ruim. Eu acho aquele do Christian Bale, acho que é Salvação, né? É meio filme bom. Agora, você pega o último lá, como chama? Dark Fate, né? Putz. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, cara. O Gênesis. Então, assim, talvez teriam outras franquias pra eu ser mais justo, mas eu vou ficar com Velozes, porque, cara, eu detesto a instituição Velozes e Furiosos. Qual outro você pega aí? Eu quero esse aqui de baixo. Isso. Um streaming? Puta, essa é boa, eu adorei. Qual streaming? Você clica pra ver o filme e já sabe que vai ser ruim. Cara, existe um streaming, você vai saber qual é. Que pra mim, ele é... Eu amo ele, tá? Mas ele é a representação do que era a locadora no passado. Que a locadora era aquele bagulho de, cara, você entrar e ver 1 milhão de lixos de pôsteres assim e você caçava o bom. Esse fenômeno se chama Prime Video. O tanto de merda que lança todo dia, cara. E o tanto, tipo, a Prime Video é o único streaming que tem, tipo, Sadako versus Goku, entendeu? Tipo assim, a mina do chamado contra a mina do grito. Você só acha lá, cara, porque aquilo ali é a locadora virtual, tá ligado? Ali é a certeza, tem coisa boa, mas a intensidade de lixo que tem na Prime Video é incrível, eu amo. Ó, a HBO Max pra mim era a Blockbuster. Que era a locadora boa. A premium, né? Tá ligado? A locadora boa. Você vai lá e diz, mano, qualquer coisa que eu pego aqui, eu vou pegar uma coisa boa. É. Sacou? Vou ver um filme velho. Tinha o Selinho. Selinho Blockbuster, né? O filme velho que você vai ver é um clássico, tá ligado? É Casablanca. Tá ligado? Tu vai ver uma pedrada. Já passou pelo filtro crítico ali, né? A Netflix era, sei lá, 100% vídeo, tá ligado? Queria ser a Blockbuster, mas era massa. Tinha uma coisa arrumada. Não era igual. Mas queria ser e tava de boa. Prime Video é aquela locadora... Bairro Underground, de móvel de madeira meio podre. Mano, é aquela que tinha a cortininha. Atarracada, tá ligado? A cortininha preta pra entrar no pornô, tá ligado? Que tipo, fácil. Eu criança entrava nos pornô lá, porque ninguém... Era isso, a Prime Video é isso, se tu virasse o ombro muito rápido, tu batia numa prateleira, derrubava um bagulho. É. E aí tu olhava a parada... E, mano, é só filme de garantia duvidosa, de qualidade duvidosa, cara, assim. Porque você até achava uma coisinha boa, né? É isso, porque tem coisa boa original Prime Video. Pô, tem Fallout lá, acho lá animal, tal. Tem séries boas originais. Mas, cara, assim, é impressionante que toda vez que eu paro e penso, tipo, pô, eu tô com saudade de ver tal filme bosta, que eu adoro ficar revendo filme bosta, assim, 90% de certeza de que ele estará no catálogo da Prime Video. Pô, tem desejo de matar na Prime Video, pô. Isso me deixou surpreso, tá ligado? É isso. Falo, caraca, tem desejo de matar num streaming. A Prime Video é esse streaming, tem tudo lá, cara. Tem, se não tiver lá, você consegue pagar aquele adicional pra poder ver um desses filmes e comprar. É putaria. Mas é a Prime Video com certeza, e dito isso eu gosto, tá? Vamos pro segundo. Esse segundo dia aí? Não, vamos fazer. Não, vamos no último ali pra ficar bonitinho, pra curar meu toque, vai. Um influencer que os filmes dele são merda? Um influenciador que quando indica um filme é certeza de filme ruim. Porra, velho, aqui tem muitos, tá? Aqui tem muitos, velho. Eu vou escolher um, porque ó, é mais fácil falar o contrário. Existem pessoas do nosso grupo, assim, que, cara, quando indicam coisas, eu tenho... Que é aquele bagulho, né, cara? Não dá muito pra você confiar em alguém, porque, pô, o background, tudo é muito diferente entre as pessoas, né? Então você tem que pegar alguém que geralmente costuma bater, porque os motivos são parecidos. Um cara que costuma bater bastante, o Dali. Um cara que costuma bater o Marcelinho. Marcelinho geralmente tem opiniões bem parecidas com as minhas, a gente geralmente curte as mesmas paradas. Agora, mano, olha, eu vou te falar, viu, cara? Eu acho que... eu vou pegar o Sescon de férias, assim, num nível escrotamente gigante. Se o Sescon fala que o filme é bom, assim, pra mim é certeza de que... Pô, puta, malandro, que o Sescon é difícil, ainda viu? Bato bastante. É que o Sescon gosta bastante de terror e comédia, então a gente clica aí. É, dificilmente dá um match bom ali. Falando que é loucura. Mas assim, eu acho que eu boto... fala. Spencer. Cara, é que o Spencer não... O Spencer, sim, difere bastante. Ele mas é de outra geração. Eu ia falar exatamente isso agora. Eu não discuto. Eu não discuto contra a geração, entendeu? Tipo assim, às vezes quando o Spencer fala, não, esse filme é bom. Eu falo, é bom, mano. É bom. Você falou que é bom, entendeu? Você falou que é bom, tá ligado? Tipo... Pô, eu não vou. Cara, rap de anime, né? Não, eu não vou. A gente não tem o mesmo gosto, não tem mas como. Mas o Spencer, assim, nas paradas de quadrinho, costuma bater, mas é mais nos outros gêneros que difere. Agora, assim, se... De Félix. O Gui Félix tiver, é forte também. O Gui Félix é... Mas o Gui Félix é insano, vale insano? É, né? Gente louca não conta, o Gui Félix é doença. Não, o Gui Félix é, zoar, assim, é Cid, então ali eu não vou zoar. Se eu tivesse que colocar numa categoria inteira, posso até dar nome aqui, mas tipo assim, É influenciador de cinema de TikTok, mano. No geral, assim, tá, sabe? Pode botar todos, no mesmo balaio, assim, todo mundo. Porque é sempre o mesmo papo, cara. Tipo assim, toda vez que... Você pode abrir o TikTok agora aí, cara, que vai ter gente... Você coloca Demolidor no TikTok, vai ter um monte de influenciador que foi fazer evento, alguma porra assim. Cara, falando que é a melhor coisa do mundo. Todos eles com os mesmos argumentos, blá, blá, blá. É sempre o mesmo papo, entendeu? Então, nunca. E eu sempre me frustro quando eu vou atrás de... Porque às vezes eu caio nesses papos, sabe? Tipo, o filme mais assustador de todos que o TikTok inteiro tá falando. Puta, sempre que eu vou ver, eu me fodo, entendeu? Eu sempre fico puto, arrependido, cara. Mas é isso. Eu acho que toda essa galera num pacote único, assim, eu colocaria, viu? Boa. Escolhe mais um aí. Vamos no segundo. Um diretor. Puta, vou no óbvio, tá? Mas esse Paul W.S. Anderson... Foda. Né? Esse cara é uma certeza de lixo. Foda. Né? Apesar de eu poderia ser mais polêmico e trazer outros nomes, mas esse é um que... Puta, é difícil você ficar animado com qualquer coisa que esse cara vai lançar. Apesar que não tem hype nenhuma nas paradas que ele lança, né? Então, meio que... Não, meio que foda-se, né? Esse, mano, pra mim é o maior esquema de lavagem de dinheiro de Hollywood. Cara, talvez seja, impossível. Né? Impossível. Existe uma grande chance de ser, de verdade. É impossível. O cara fez Mosqueteiros, Monster Hunter... A saga Resident Evil, né? Resident Evil. Tipo, é uma garantia de porcaria, né? Surreal. É uma garantia de porcaria. É surreal. Agora, assim, existem... assim, tem no cinema nacional também, mas aí, pô, é ofender muito peixe pequeno, né? Vamos ficar no WS Anderson mesmo. Bate no grande. Vamos no de baixo agora. Um tema. Puta, cara, eu vou te falar, velho. Um tema que é certeza de filme ruim. Difícil essa, tá? Mas eu acho que é quando... Cara, a galera tá querendo politizar muito tudo, né? Uhum. E eu acho que tem coisas que não... Tipo assim, pô, sei lá, trazendo um exemplo que a gente falou, Tartaruga Ninja. Pô, você não vai conseguir trazer, sabe, feminismo num filme de Tartaruga Ninja. Não vai dar certo, mano. Tipo, você não vai conseguir discutir, mano, política externa americana num filme, sabe, do Smurfs, mano. Não dá, mano. Então, eu acho que politizar tem sido uma parada cada vez mais difícil que... Sabe aquele bagulho de... Pô, deixa pra quem manja, sabe, cara? E sabe o que eu acho que é pior dessa parada? Porque a galera peida. Peida muito. Porque assim, eu respeitaria, por exemplo... Vou dar um exemplo pra você. O Capitão América. Ele não enfrenta nazista. Os caras não mostram ele batendo em nazista. Como é que você, tipo... E nazista é a coisa mais socável. É fácil, né? Sim, é fácil fazer tipo, isso. É tranquilo. Tipo, o que a gente não gosta? Nazista. Pô, bota o nazista lá. É o óbvio do mundo, né? Não, ele enfrenta a Hydra. Não aparece nazista no filme É verdade. Dele. É verdade. Sacou? Então, assim... Eles peidam até nisso, né? Por exemplo, tem o Capitão América. O 4 do Sam. Falcão América. Ai, cara, esse filme aí, de verdade, cara, ele é uma das maiores. Eu sei que a galera não concorda quando eu falo isso, mas. Porque falam que esse filme já nasceu morto, né? Pra mim é uma oportunidade tão grande que eles tinham ali, velho. Mas tão grande. Ali sim, ali eu vou contar o que eu acabei de falar. Ali tinha um tema muito foda pra colocar, cara. De você discutir, tipo assim, mano, a essência do que é ser o Capitão América, independente da cor. Pegar o que tá rolando. Ali tinha muito. Aí eles fizeram o contrário. Mas é a Disney, né? Aí com a Disney peidam, não dá pra... Eles peidam. Não, eles peidam. O Hélio, você tá ligado a história do Hélio? Não. Tô ligado, que era pra ser uma LGBT, né? Exatamente, velho. Tipo assim, aí... E assim, se tem uma empresa que faria uma parada dessa, é a Disney. Porque eles já estão acostumados a tomar pau dos nerdolas, da galera. Eles já sabem que vai vir tudo isso contra eles. Então, pô, abraça o bagulho e vai, entendeu? Não, aí eles ficam nessa putaria de agradar todo mundo. Tipo assim, não, vamos lançar um filme que não ofende ninguém. Aí é assim que nasce os Branca de Neve. É isso. Tá ligado? É assim que nasce os Branca de Neve. Ah, não, ofendeu os anão, tira os anão. Agora os anão tão puto, bota os anão. Aí fica essa putaria, ninguém entende mais nada. Dá merda pra todos os lados, cara. Mas eu acho que politizar é um bagulho que tem sido cada vez mais difícil porque estão querendo enfiar em tudo quanto é negócio, velho. Não, mas é o soft, né? A gente precisa ter uma mensagem profunda, mas não pode ser muito. Passar por... o próximo episódio do Demolidor vai ter uma cena que você vai ver. Talvez quando esse podcast for pro ar já esteja lá. Que é uma cena numa lojinha de conveniência que eu tenho... Cravo que eu tô falando, tá? Essa cena vai viralizar no Twitter que as pessoas vão falar que foi uma puta de uma crítica ao que tá acontecendo com os estrangeiros imigrantes nos Estados Unidos, cara. É o Demolidor não tem o Ice. É uma puta cena merda, velho. Demolidor, eles têm o Ice, mas que não é o Ice. Bota o Ice, caralho. Então, cara, sabe, eu não vou falar tanto dessa cena ainda, mas vocês vão entender o que é. E é isso, é politizar o que não tem que ser politizado às vezes. É que a gente só quer se divertir, tá ligado? A gente só quer ver as paradas. É essa aqui agora. Porra, falei até agora dele, né? Eu tô tão desgostoso com a Disney, cara. E é foda, cara, pra mim, porque, tipo, pô, eu fui uma criança, acho que boa parte de nós, todos, né, da nossa geração, assim. Pô, a Disney era a parada, né, mano? A Disney era a parada, velho. Eles tinham muita coisa muito boa o tempo inteiro, velho. Tipo, eram as animações que quando eu era moleque. Aí, conforme eu fui crescendo, pô, Piratas do Caribe, era muito legal Piratas do Caribe, sabe? Tipo... O lance todo de você ir pra Disney, ver aqueles negócios virando... Porque eram primeiro, né, algumas atrações que viravam filme. A Disney era a parada, velho. Eu não sei dizer em que momento que eles começaram a virar... Pô, sei lá, cara, esse bagulho que eles viraram agora, que tipo assim, é tudo grana, né? Porque o lado nerdola da galera lá, né, eles vão muito pro lado de que a Disney quer... Ela só quer politizar. E não é isso, na minha visão, pelo menos, é a grana. Eles querem a grana, eles querem acenar pro público lá que vê se esse público dá dinheiro, entendeu? Tanto que, porra, eles não fazem nada com os indígenas, né? Tipo assim, porque indígena não vai no cinema, não dá dinheiro pra eles. Então eles estão cagando pra essa galera. Agora, pra quem dá dinheiro, eles querem tentar pegar um pouquinho ali. Ó, a gente tem um herói que é igual você também e tal. Só que dá pra fazer isso com histórias boas, cara. É totalmente possível você fazer isso junto de uma história boa. Mas eu não sei o que aconteceu com os roteiristas da Disney, cara. Eles mandaram todo mundo embora. Eu não sei o que aconteceu de verdade, velho. Eu acho que aquele final de She-Hulk é canônico, sabe? Que tem a sala de roteirista lá, que eles são todos uns idiotas. Uhum. Eu acho que é aquilo ali mesmo, cara, que acontece na vida real. Então, faz muito tempo que eu não vejo um bagulho que eu gosto genuinamente da Disney, que me comove, que mexe comigo. E, infelizmente, não foi Demolidor que aconteceu isso. Um gênero. Puta, cara, sabe um gênero que... Olha, eu espero muito errado e você acha que eu vou... Você não vai concordar com o que eu falei, porque eu vi o que você falou no grupo e no Twitter esses dias. Paródia. Eu torço com tudo que eu tenho pra que Todo Mundo em Pânico consiga, real, me divertir a galera e fazer a gente conseguir dar risada ali de coisas esdrúxulas, inclusive de coisas que a gente gosta. Mas eu tendo a acreditar que esse gênero morreu. Tá ligado? Eu acho que a internet engoliu esse gênero. A internet virou o lugar da paródia e da zoeira em cima de filme. Eu não sei se funciona mais um filme zoar um filme, entendeu? Mas sabe o que eu acho que acontece? Eu vou falar pra você onde eu acho que foi a morte do gênero paródia. Quando o gênero do paródia entrou ali na fase Espartalhões, Vampiros que os Mordam, sim. 50 Tons de Preto, sabe? Uma esse coisa é bom, tá? É bom, sim. Eu acho que ali é a piada pela piada. Então os caras estão fazendo os beats pelos beats. Porque isso daí é um TikTok, é um compilado do Porta dos Fundos um no outro. Tanto que assim, é uma coisa, por exemplo, Porta dos Fundos tentou fazer cinema, foi uma piada, foi um desastre. E pra cobrir esse filme, inclusive. E a gente bate muito pouco, tá, nesse filme, que deveria bater. Porque o filme que é o dos Vingadores, né? É, sim, horroroso. É horrível. O filme do Porta dos Fundos é horroroso. É horrível. É pica internet o filme, mas a galera dá uma aliviada porque tem os amiguinhos do Leblon, liga, né? Ali. Também, pode ser, por isso ou porque ninguém liga também, mas... Mas assim, é uma coisa, Porta dos Fundos funciona como Porta dos Fundos, mas não funciona como cinema. Mas tem um tipo de paródia que é muito boa e que a gente parou de fazer, e eu acho que é triste, que é Banzai no Oeste. Que é foda. É, mas no cinema? Sim. É. No Zé Noeste é foda. Você vê, a partir dos cintos, os pilotos sumiu. Tanto que... Mas fizeram, né? Tipo assim, voltou de certa forma com esse último aí. A partir dos cintos, os pilotos sumiu era um outro tipo de filme. Ele era um filme de comédia que, por um acaso, ele era paródia. Não, sim, mas digo, no ano passado me fugiu o nome agora, né? Porra, que a polícia vem aí. Que é legal. É legal. Mas é legal. Eu sinto que esse tipo de... Mas é só um sentimento meu também. Eu nunca fui atrás de teorias e tudo em cima disso, mas... A internet, ela faz isso, ela faz boa parte do que esse filme do Todo Mundo em Pânico vai fazer, só que ela faz mais rápido. Então, mas tipo assim, ela faz no dia seguinte. Mas por isso que eu tô te falando, Rafa, o filme ele não pode ser de fazer piada sobre filmes. Ele não pode ser um filme pra ser engraçadinho. Mas ele vai ser isso, né? Ele precisa... Não, é que eu não tô defendendo Todo Mundo em Pânico. Ah, tá, de geral, assim, é. O que ele poderia ser. Tanto que pra mim, a paródia que eu estou esperando chegar no cinema é o Spaceballs 2. Tá. Que eu acho que esse vai ser bom mesmo. Tranquilo. Mas você não bota fé tanto no Todo Mundo em Pânico. Acho que vai ser legal, acho que vai ser divertido. Eu acho que as piadas vão ser boas, mas eu acho que é mais o timing, assim, sabe? Tipo assim, se eles conseguirem criar uma parada legal... Eu acho que, sabe onde eles têm muito potencial? De zoar esse tanto que eles estão zoando aí da parte da guerra da cultura nerd, sabe? Sim. Tipo, e eles estão dando uma puta uma cutucada nisso no trailer, sim, eu achei irado. E aí eu acho que eles podem dar uma risada, porque aí a galera não zoa tanto, ninguém polemiza e satiriza tanto isso. É sempre um lado atacando o outro, né? Mas ninguém tá no meio tirando sarro dos dois. Mas você entendeu a brisa que eu tô falando? De que precisa ser um filme maior. Por exemplo, um filme que eu revi há pouco é do caralho. O Jovem Frankenstein. Sim, é. Filmaço. Sim, sim. Filmaço. É que assim, eu tenho... Comédia, de uma forma geral, já é algo muito relativo, né? É igual o terror, né? As pessoas riem de coisas diferentes e o terror, as pessoas têm medo de coisas diferentes também. Então, eu tendo a acreditar que numa época, anos atrás, né? Em que o que a gente tinha como mídia, né? Como cinema, era aquilo. As pessoas riam mais daquilo, apesar de talvez não achar tão engraçado. Enfim, a internet, ela veio como uma forma de que, cara, pô, tem um canal que eu amo de cinema, que chama, é um cara que chama Ryan George, que ele tem um quadro que chama Pit Meeting, já deve ter trombado por aí, né? Eu acho hilário aquele bagulho, eu acho hilário, cara. E pode ser um sketch do filme do Todo Mundo em Pânico, entendeu? Mas eu já vi, entendeu? Eu já vi 500 vezes, eu já cansei de ver, na verdade, assim, então... É, mas por isso que eu acho que falta, assim, uma paródia pra ela funcionar, ela precisa ter uma estrutura macro. Sim. O que eu acho que onde as paródias ficam ruins é que ela é micro pro macro. Se você me perguntasse hoje, cara, inclusive isso dá pra expandir o assunto, porque eu não saberia te dizer um estilo de filme hoje que me diverte, assim, no sentido de gargalhar mesmo, sacou? Eu rio de filmes hoje que não são comédias. Eu rio muito de filme que agora tá faltando na minha memória, mas... Pô, sei lá, você pega um Homem-Formiga, vai, é um exemplo idiota, mas tipo, pô, eu dou muita risada de um Homem-Formiga, mas ele não é uma comédia, é um filme de aventura e tal, que tem comédia. Devoradores de Estrelas, um filme engraçadíssimo. Perfeito exemplo, é isso. Tipo, eu dei muita risada com Devoradores de Estrelas, mas ele não é uma comédia. Pô, faz tempo que eu não vejo uma comédia maneira, sacou? Muito tempo. E a comédia também, ela foi muito pro drama, né? Ela virou dramédia, né? Então, você vê Love Sick. Pô, puta comédia foda. Deixa de ser o idiota. Puta, sabe a última coisa que eu ri pra caralho, velho? Só que aí também não é muito cênico, né? Não é muito atuado. É uma série que chama Jury Duty. Não sei se você viu. Sei, boa. É maravilhoso, cara. Aquilo ali é muito engraçado, é maravilhoso. Mas também é mais pro lado da pegadinha, né? Não é bem uma... É que a comédia, pra mim, que mantém o humor vivo hoje... É Always Sunny em Filadélfia. De uma forma geral, os sitcoms estão vivos, né? Mas é que Always Sunny é loucura. É bom demais, né? Always Sunny... Eu prefiro outras, mas eu entendo. Eu nem recomendo pras pessoas, porque é uma série que você precisa estar... Naquela minutos, pira, né? Não, 5 minutos naquela série ali, eles ofendem umas 500 pessoas diferentes. Eu gosto disso, eu adoro isso. O episódio deles da volta do Covid é loucura. Eu não vi esse, eu acho. Nossa, o quê? Eu recomendo, você assistir o primeiro episódio deles, que é o pós-Covid. Que é eles fazendo piada sobre o Covid. Incrível. Eles são donos de bar. Incrível. Que tem um... E assim, e eles são muito bons, que eles xingam todo mundo. SNL, você dá risada ainda? Vez ou outra, né? Eu dou mais risada do caralho, do quadro de notícia, que é muito bom. Porque os dois roteiristas são muito bons, que é o... Então, é isso, é o roteiro. Last News... Last Week Tonight, acho que é o... O quadro é... É esse? Não, é isso. Gosto muito. As sketches, às vezes, eles acertam muito, cara. Teve uma... Há pouco tempo, assim... Pouco tempo que eu digo, menos de 3 anos, eu acho, que é com o Ryan Gosling também, que é ele e um outro cara lá, que eles são o Beavis e o Butthead. Pô, isso é muito engraçado, cara. Isso é muito engraçado, mano. Só que é curto, entendeu? Pô, às vezes eu fico nessa pira de que, beleza, é uma puta piada, funciona muito, mas, pô, você sustentar isso 1h30, cara, tipo assim, é foda, né? Eu acho que hoje em dia, pós-internet, ficou muito difícil fazer comédia. Não é impossível, mas ficou muito difícil fazer comédia, filme de comédia, sabe? Eu acho que o problema... Eu acho que o que matou a comédia... E acho que é uma parada que é muito mais difícil de fazer... É que a comédia, ela é essencialmente... Até historicamente falando... Ela precisa de um alvo. Sempre. Você ri de algo, entendeu? E você ri de, e pra você rir de algo, você precisa colocar aquele lugar, aquela coisa num papel de ridículo. Você precisa expor. Sim. Você precisa tirar um barato. É, então, assim, alguém vai ser, entre aspas, ofendido. Ofendido, com certeza. E numa lógica de rede social que a gente vive hoje... Não, não, ninguém tá afim de pagar... Porque, assim, já não é uma certeza, já não é uma garantia de sucesso, né? E ninguém acha que tá muito afim de arriscar, sabe? Tipo assim, pô, pra que eu vou arriscar isso? Por isso que eu repito, eu torço muito pra que dê muito certo Todo Mundo em Pânico 6. Eu acho que esse filme, cara, ele tem potencial de ser tipo um Deadpool 1, tá ligado? Dele mudar um formato, assim. O que o Deadpool 1 fez pro cinema de herói mais 18, o Todo Mundo em Pânico pode muito fazer pro cinema de paródia, assim. Mas confesso que eu duvido um pouco, apesar de eu torcer demais pra que dê certo. É, é aquilo que eu falei. Eu acho, por exemplo, o Spaceballs é o que eu tô ansioso pra ver. Quero ver o que vai ter. O despedida do Mel Brooks, né? Mel Brooks, enquanto ainda tá vivo, com seus 100 anos de idade, né? Velho, pra cacete. É que eu sou muito fã do Mel Brooks, tá? Né? E acho que o Todo Mundo em Pânico vai ser assim, vai ser aquela experiência... Porque a experiência Todo Mundo em Pânico, que nem eu falei, você precisa entender o filme que você tá indo ver. É. Sacou? Tu não vai. Não é a lista de Schindler, pô. Tu vai lá ver um monte de piada de cocô, de bosta. Tem que ver a referenciazinha dos filmes. É, né? Você tem que saber o que eles estão zoando, pelo menos. É, e é isso. O que acho que Todo Mundo em Pânico fez legal, eu tava revendo o 3, que é muito bom. É muito divertido. É o dos sinais, né? É, tá. Porra, a piada do chapéu é bom pra caralho esse filme. Nossa, a piada assim, do chapéu... Bom, não é bom pra caralho. Ele é o ruim que fica... Só que ele é bom. Esse filme é legal. Na proposta dele, ele é legal. Porque ele é ridículo. Ele expõe coisas ao ridículo. E acho que isso é legal, tá ligado? Eles apontam... É uma lupa sobre Hollywood. É isso. Entendeu? É zero inteligente, é zero profundo, mas é uma lupona do... Tanto que assim, a coisa aparecia no Todo Mundo em Pânico, morria no cinema. É, tanto que tem gente que acha que Pânico... As pessoas confundem a história do Pânico com Todo Mundo em Pânico. Que é muito foda, que a galera acha que o Dewey é assassino por causa do Todo Mundo em Pânico. Ah, é? Eu não sabia disso. Tem um monte de gente que confunde. A galera não sabe que que o original, não sabia disso. Mano, a galera confunde foda. Nossa, que loucura, muita cara. Gente lembra das coisas por Todo Mundo em Pânico e não lembra por Pânico. Caralho, isso é um fenômeno. Que foda. Isso é um fenômeno que, muito... É, legal. Rolou isso. Eu tava gravando esses dias com alguém vendo Pânico, o original. E aí, na hora que o Ghostface vai pegar, né, a menina na primeira cena, ele falou, vai sair o silicone. Eu, tipo, mano, não vai, tá ligado? Tipo, não é esse filme que sai, né? É no Todo Mundo em Pânico que sai, né? Não, é. A então... galera levou com a sério mesmo, pode crer. Então, acho que ele tem essa coisa de ser bagaceiraça, entendeu? Mas é isso. Ele é ofensivo. Só que o problema é que muita gente leva pro coração, né? Então, tem isso, né, cara? Tipo assim, do jeito, no momento em que a gente tá vivendo, como as coisas estão, eu não sei se os estúdios também estão afim de pagar pra ver, sabe? Tipo assim, vai ser uma enxurrada de crítica, uma incerteza de bilheteria, porque eu não sei se esse filme vai fazer dinheiro de verdade, cara. Eu não consigo ter essa certeza de que, pô, é a volta do Todo Mundo em Pânico, sabe? É difícil ter essa certeza. Então, honestamente, eu não sei se pra eles vai valer a pena, não. Então... Eu sinto que a comédia acabou se ferrando de uma forma geral com a chegada da internet, com stand-up, uma porrada de outras formas de dar risada, assim, tá ligado? Mas eu sinto que as pessoas estão tentando, mano. A Jennifer Lawrence fez aquele filme bem bom, que ela... Da namorada, né? É, que ela tenta tirar o cabaço do menino, cara, lá. Eu adoro esse filme. Bom filme. Tem uns filminhos pequenos de comédia muito engraçados que rolaram aí no meio termo. Booksmart, eu acho muito bom. Mas não faz dinheiro, bom. Né? Esse que é triste. É. Eu acho, pelo menos. Eu não sei. Eu adorei esse da Jennifer Aniston, né? Jennifer Lawrence. Adorei esse filme dela aí também. Mas eu não sei se fez dinheiro. Eu vi num dia despretensioso. Nunca chegou em mim a informação de que esse filme lançou, sacou? O problema da comédia é que a comédia era um filme de meio, né? Ela era um filme médio. É. E o filme médio morreu, né? O filme médio morreu, perfeito. Então, é isso. Você vê... Meu canal é a prova disso, né? É tudo ou a melhor coisa do mundo ou a pior coisa do mundo. Então, mas você vê o... Mas é isso, o fenômeno é esse. Do Matt Damon falando que o que sustentava os filmes era DVD? Sim. Porra, pensa quanto DVD Superbad não vendeu. Então, exatamente. Pra caralho, o Judy Apatow vendia DVD pra caralho. Exatamente. Você tira o DVD dos caras que era um meio que pagava as contas, tu vai botar no streaming... Tipo assim, você pagaria pra ir no cinema pra assistir o novo filme do Seth Rogen de comédia? Então, não, né? Como teve, inclusive, esses dias, um com o Ken Reeves que ninguém foi assistir, né? É, era um anjo. Ninguém viu esse filme. Ninguém viu esse filme, cara. Esse filme já apareceu no streaming pra mim esses dias. Eu fiquei e falei, também. Caralho, nossa. E eu tô pra ver esse filme, tô com vontade de ver. Mas é um filme que eu não sei se eu acho que eu não sairia de casa pra ver um negócio desse. E acho que tem um outro fator também, cara, que a galera tá entrando muito, isso rola muito, inclusive por conta do nosso trabalho, assim... Que é o povo, cara, querer rir de outras coisas que não são as roteirizadas, sabe? E eu faço parte desse grupo. Tipo assim, pô, cara, o que me encantou no Jury Duty foi o fato de que tinha um maluco real. Pra quem não conhece, tipo assim, a parada toda é que eles fazem um tribunal, né? Uma galera é chamada pra ser júri, né? E aí rola um lockdown, eles ficam presos lá e tal. Só que todo mundo é ator naquele lugar, o caso é absurdo. E um cara é real, é uma pessoa mesmo que tá lá. E eles vão jogando um monte de situação absurda na vida dele. Pô, isso é muito legal, cara. Isso é muito mais legal do que o roteirizado. Porque tem até um momento que no último episódio dessa série, ele é tipo um making of da série inteira, né? E aí tem uma fala muito engraçada, cara. Que eles falam assim, a gente roteirizou pra um dos atores tentar colocar na cabeça do cara... Pra ele citar um episódio lá de... Acho que não era do South Park, era de Family Guy. De que um cara consegue escapar de ser jurado porque ele fala que é racista. E aí os próprios roteiristas desistiram porque eles falaram... Puta, não dá pra implantar cara, isso foda. Difícil implantar isso muito na cabeça de alguém. Foda. Só que aí um dos atores... propositalmente falou, cara, eu vou tentar essa porra. E ele consegue. Então, na hora que ele consegue, pô, você vibra junto, tá ligado? Você dá muita risada do quão absurdo é aquilo, mas você ri junto pela conquista. Então, eu acho que hoje em dia tem esse lance um pouco de tipo assim, pô... Eu admito que eu senti um pouco isso com o Corra que a Polícia Vem Aí. Teve uma cena que me tirou muita risada, mas no geral, tipo assim... Eu não sei, cara, eu tava vendo as piadas vindo quilômetro de distância, entendeu? Já fica meio garimpado, sei. A piada que mais matou no Corra que a Polícia Vem Aí, porque pra mim é um tesão, essa eu dei risada pra caralho, é a do Boneco de Neve. É, com certeza, é a mesma. Essa, eu me caguei de... Porra, isso deu quase passei mal. Eu também. Mas você tirando tá essa, pronto. Eu juro, cara, eu não consigo ver... assim, eu consigo admirar a quantidade, pô, é uma atrás da outra, cara, assim, é um bagulho sem parar, é incrível aquilo, mas risada foi só essa. Mas, por exemplo, eu gosto muito de, a série do Ted é boa, eu gostava dos filmes do Ted, e o Ted tinha, e o Ted tinha esse humor do tipo, do nada tem uma coisa absurda e um absurdo muito louco, mas sabe o que eu sinto falta mesmo, que eu acho que é um gênero que, esse pra mim morreu de comédia, a comédia slapstick. Qual que é? Comédia de assim? Tipo... Meio Charlie Chaplin, tá ligado? Ah, já era, mano, já era. Isso daí, pô, isso era um bagulho que eu gostava já era. Tanto, cara. Tanto. Não, era uma e coisa não tem meio... nenhum resquício. Essa aí não dá nem pra gente falar que existe algo próximo, não tem nada. Sumiu. Acho que o último representante disso era Jim Carrey. E ele é o que matou o gênero e morreu com ele. Morreu com ele, é verdade. Morreu com ele. Isso não tem nada parecido assim. Vocês já estavam vendo Um Dia a Casa Cai, do Tom Hanks. É maravilhoso, assim. Que é um filme sobre a casa dele indo pro cacete, o cara tentando segurar a casa em pé. E isso não existe mais, dessa coisa. E faz sentido, porque hoje a gente tem dublê, então a gente tem... Eu fico pensando assim, John Wick é um pouco de uma comédia slapstick, se você parar pra ver. Então você dá risada de coisas de John Wick... Do quão absurdo elas são, é verdade. Então assim, eu acho engraçado que o Jackie Chan fazia isso, É que né? As paradas evoluem, né, cara? Tinha muito desse lance teatral no cinema mais antigo também, mas né? Mas tá tipo voltando, assim, né? Então, é isso que eu acho. Hoje em dia tem um pouco mais de espaço pra um monte de coisa. E hoje em dia a galera, talvez também um pouco impulsionado pelo que a internet... Pelo que a gente vai falando também e tudo mais. A gente quer um pouco ver... Pelo menos eu tô nessa, assim. Eu quero ver o diferente, sacou? Tipo... Mesmo, cara, às vezes chega lá, pô, vamos ver o filme, sei lá, o 25º filme aí da Marvel, ou a 7ª tentativa de universo novo da DC, pô, ou vamos ver, sei lá, mano, Pobres Criaturas, que é um filme totalmente estranho, que o trailer é bizarro e que eu não entendi bosta nenhuma. Cara, eu vou de Pobres Criaturas, sacou? Não, e tem outra coisa que eu acho que, assim, eu vi aquele filme do Alan Richardson, o Máquina de Guerra. Cara... Eu não vi esse filme ainda, mas Então você fez especiais bem feitos, tá ligado? Essa é uma coisa que a gente já viu mil vezes. É isso, é o que eu consigo imaginar. Eu já vi mil vezes, eu já vi esse filme mil vezes. A melhor coisa que esse Alan Richardson fez aí nos últimos tempos foi aquele vídeo, né? Que saiu ontem batendo num cara, o vizinho dele, foi maravilhoso. Espancando o cara de moto. Sim. Mas aí, por exemplo, você vai me mostrar um John Wick? John Wick eu gosto, pra caralho. Pô, eu revejo mil vezes. Eu também, eu vejo pra caralho. Porque eu quero ver, tipo assim, esse cara fez isso. E aí você começa a ver a história, você fala assim, esse cara caiu da porra dessa escada. É isso. Esse cara foi derrubado 4 andares, caiu de costas no chão e não quebrou a coluna. Não, e é legal também o lance, tem um filme meio esquecido no churrasco aí, que acho que é da Netflix também, aquele O Resgate, que é com o Thor. Bom filme. Então, cara, eu acho que esse tipo de coisa é legal ver voltando, sabe? Tipo assim, a valorização do profissional do dublê ali, a complexidade da cena. Pô, hoje, de verdade, cara, vou voltar no exemplo do Demolidor que foi ontem, né? Mas, pô, qualquer filme da Marvel, você pega aí... Qualquer não, porque tem alguns que salvam, mas, puta, cara, você vê a galera trocando aqueles socos, mano, uma porrada de corte ali, sacou? Tipo assim, não sei, me dá uma brochada mesmo. Aí eu tenho que me apegar em uma outra coisa, que é a história. E a história é o que geralmente começa, pô, a jogar... Mais pra baixo ainda, né? Mais pra baixo ainda. Aí eu me apego, pô, no que eu vou me apegar, sacou, pra ver um filme desse? É muito pouco. Eu entendo que pra uma galera, às vezes é o suficiente, tá tudo certo se for, entendeu? Pra mim já foi. Christopher Nolan, eu vivo falando isso nos meus vídeos lá, que tipo assim... eu entendo hoje a galera que tá no Twitter querendo vilanizar ele, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque eu mesmo fui reassistir uns filmes dele pra ver, tipo assim, pô, será que é isso mesmo? E eles estão certos um pouco, mas o fato de eu ter visto A Origem e me apaixonado por cinema, tipo assim, querer estudar um pouco mais, pô, já é o bastante pra mim, tá ligado? Isso já foi da hora pra mim. Então, pô, ele cumpriu o papel dele. Aí eu fui assistir de novo A Origem esses dias e realmente, o povo tem um pouco de razão nos diálogos, na forma que o bagulho é escrito, não é tão maneiro assim, mas tudo bem, ele serviu o propósito dele ali, tá ligado? Então, filmes pra pessoas diferentes em momentos diferentes da paixão delas por cinema, tá ligado? Tipo, eu não consigo julgar alguém que vai assistir, tipo, porra, cara, sei lá, velho, um anônimo, sabe? Um filme foda-se pra mim, o 2 aí, e fala, pô, eu adorei, cara, aquilo ali foi divertido, é muito bem feito. Pô, legal, mano, vai ver John Wick, você vai se apaixonar ainda mais, tá ligado? Tipo, é isso, são portas de entrada diferentes pra pessoas diferentes. Uma parada que a galera critica muito também, aproveitando que o assunto é muito filme ruim aqui, né? Sim. É filme nacional, né? Tem esse preconceito pois é, muito né, cara? Grande de filme nacional ser filme ruim. É, todo filme nacional, ele é ruim? Ah, claro que não, né, velho? É só os que eu levo pro meu canal. Não, mentira, eu levei os que eu gosto já também. Teve um, pra não ficar trazendo os clássicos, né? Os que todo mundo fala. É, inclusive, pra polemizar também, o que você achou de Agente Secreto? Filmaço do caralho? Cara, eu entendi, antes que as pessoas reclamem, de Agente Secreto. Ah, existe esse grupo que acha que não entende? A galera que não entendeu. Falou, esse filme não é nada com nada. Ah, teve tudo isso, meio tá, solto, ok. Tal. Eu entendi que o filme é contado de maneira fragmentada, uh-huh, pra explicar sobre as memórias. É um filme sobre processo de resgate histórico, tem que o cara trabalha no arquivo. Ele é sobre memória, de uma certa forma. É uma pesquisadora que tá pesquisando a história de um cara que tá pesquisando a história da mãe. Perfeito. Fala sobre apagamento e tal. Pô, eu entendi o bagulho da perna cabeluda, eu entendi o bagulho do tubarão. Pô, eu entendi tudo isso. É que o Kleber Mendonça Filho, pra mim, não me pega. Não me pega. O sono é o Kleber, sono, filho. Então, entendeu? Eu tô bem parecido contigo nessa. Só que respondendo a tua pergunta e trazendo isso como exemplo, eu acho que começou, como tudo no Brasil, né, cara? Ou não sei se no mundo, no momento que a gente tá vendo, que é o clubismo, né? É tipo, cara, ou tudo nacional é bom, apoia o cinema nacional, senão você é um maldito e você vai queimar no mármore do inferno. Ou, tipo, tudo que o cinema nacional faz é uma merda e é um lixo e... E não é, eu não acho que é nenhum dos dois, sacou? Eu acho que, pô, tem vários... Eu participei da produção de um filme do Lucas Maia, né? O Amado Pai. E lá... Apesar que, assim, mesmo você não tendo participado disso, você consegue se pôr no lugar da galera que tá fazendo cinema aqui pra entender que é difícil pra caralho. Uhum. Mas eu fui lá. É difícil pra caralho. Realmente é difícil pra caralho. Agora, assim, ó, vamos ser bem sinceros. Você usar que é difícil pra caralho pegar recurso aqui no cinema nacional, tá? Pra justificar um roteiro merda. É loucura. É loucura, entendeu? Tipo assim, pô, o roteiro é um cara numa cadeira, parça. Não tem custo isso, porra. Isso é uma boa ideia, é um bom profissional. Então, aí começa a ter as diferenças de nuances pra mim. Você pegar um filme do Leandro Hassum, desculpa, Leandro Hassum, mas tipo assim, pô, pra justificar, não, é difícil fazer cinema nacional, temos que apoiar, aí pega aqueles roteiros bosta dele lá. Não é justificativa pra isso, entendeu? O Agente Secreto é um caso que pra mim, assim, a gente tem ali um filme de Oscar. Tem muitos desses filmes de Oscars que não me pegam, mas eu acho legal saber que o Brasil tá fazendo esse tipo de filme, tá ligado? Eu acho maneiro ver o Brasil fazendo um filme igual o do Jovem Nerd lá de terror, o próprio filme do Lucas Maia. Eu gosto de ver o Brasil experimentando, saindo daquela mesma caralhada de sempre, sacou? Da comédia, o mesmo estilo de filme do Hassum, o mesmo estilo de filme daqueles... os parças, entendeu? Eu acho legal ver que sai um pouco... Só que a galera também não prestigia muito, né? Não vai assistir. Então, sim, tem muita coisa muito boa e muito diferente. Tem muitas ideias originais que acabam sendo ruins. É um estilo de cinema como... Cara, eu acho que como qualquer outro, assim. Tem suas dificuldades, tem coisas boas e acaba entregando, em algumas vezes, coisas que são ruins na essência do bagulho porque é o que dá dinheiro. Então, eu tenho duas coisas pra falar, assim, que eu acho que são... Pra mim, explica muito o cinema nacional, né? Primeiro, eu acho que o cinema... Não tem muito o que a gente fazer. O cinema tá uma merda pra todo mundo. A fase atual... Mas o cinema tá começando a mudar, né? Sim. Não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra de ninguém. De bilheteria. Eu acho que o cinema nacional, ele vai... Está encontrando um espaço muito bom pra ele no streaming. Então, assim, pô, aquela semana que a gente... Que eu gosto muito de citar isso daí, né? Quando saiu o filme do Ney Matogrosso. Pô, você olhava pros top 5 filmes da Netflix... Fala lá. 4 dos 5 eram brasileiros. É isso. Era o Ney Matogrosso, o Mamonas Assassinas... Tinha mais uns dois filmes lá que eram os top 5 filmes assistidos na Netflix. Foi na semana do Hassum lá com o Família Pernomútil, acho. Então assim, a gente tá falando de 4 dos 5 filmes mais assistidos da Netflix do Brasil eram brasileiros. Então acho que o streaming, ele é uma puta plataforma. Tanto que eu acho que é muito legal ter lei de incentivo pra pegar, pra fazer com que sejam mais produzidos filmes pra streaming, as plataformas de streaming abraçarem isso, ver resultado, tudo, do caralho. Beleza. Primeiro ponto que eu achei importante. É, eu concordo 100% com isso. E eu acho que lá tem um espaço melhor, porque a galera tem um pouco desse preconceito mesmo. E convenhamos, cara, existe uma parada... não quero te cortar do segundo ponto, mas tipo assim, existe uma parada que é o gosto mesmo, cara. É o que dá dinheiro, sacou? A gente não acabou de falar que a comédia não dá dinheiro e que os cinemas americanos mesmo, tipo assim, o filme hollywoodiano que vem pro Brasil de comédia não dá dinheiro... Pô, cara, não é você meter um filme nacional de comédia no cinema ali que vai... Que é uma certeza de sucesso também, entendeu? Eu já vou entrar nesse ponto que você vai ver onde eu quero chegar. Mas assim, eu acho que o problema do filme brasileiro hoje é marketing e distribuição. Porque a atenção completamente fragmentada, pouco espaço de sala. Pô, hoje os filmes saem em uma semana. Não, isso é muito... E é só nos horários merda, 3 horas da tarde, assim. Isso é meio merda mesmo. É difícil ver filme nacional. Às vezes o filme nacional fica com sala em horário ruim, pô. Mas essa parte o cinéfilo do Twitter tá fazendo coisa pra isso. Não, e sem sacanagem mesmo. Nisso eles estão batendo e isso eu acho uma briga válida, sacou? Sim, sim. Isso eu acho válido, porque é assim que a gente começa a mudar a cultura. Mas eu acho que também é um bagulho que vem encavalado. Porque tipo assim, pô, beleza. Vamos supor que a gente consegue aumentar a distribuição, ampliar o número de salas. Vamos pôr os filmes, rapaziada. Que filme que a gente tem aí pra pôr? Aí a gente volta na mesma, sacou? Tipo assim... Acho que tem filmes bons. Tem o Era Uma Vez no Oeste, tem o... Era Uma Vez no Oeste? Oeste Outra Vez, Oeste Filmaço. Outra Vez, cara, Era Uma Vez no Oeste é outro, é o americano. Oeste Outra Vez, Filmaço, Humanas é um filmaço. Você tem um filme legal, o do Jovem Nerd, que é muito bom, que eu não vou lembrar o nome agora. A própria Carne. A Própria Carne, que é bem legal, de terror. Tem um filme que é aí que tem espaço e tal. O próprio assim, filme do Ney Matogrosso, tipo assim, pô, você foi pro lado da biografia. E vai uma biografia bem feita. Pô, é legal, cara. É legal pra caralho. Então, acho que assim, filmes legais, mas assim, eles enfrentam esse problema de marketing, atenção fragmentada, espaço de tela, tem todas essas dificuldades. E aí a gente vai entrar num segundo ponto, que eu falei um pouquinho disso com o Jurandir Gouveia, que assim, eu discordo de você de uma coisa. Se você botar alguns filmes de comédia no cinema, eles vão fazer muito. Não, eles fazem já. Os Parsas foi sucesso de bilheteria. Ele ficou em top 8, se não me engano, cara, de filmes mais assistidos do ano. E aí o ponto que eu quero falar, o humor do brasileiro no seu maior denominador comum, tá? Não tô falando de gênero, de bolha, mas o humor do brasileiro é essa porra aí mesmo. Não, é o Tirulipa fazendo aquela cara de imbecil dele. Exatamente isso. Como que era o bordão dele naquele filme? Era... Tá que pariu, sou muito doido, sou. Isso é engraçado. Você vai ficar rindo do Tirulipa fazendo aquela cara de imbecil dele. Os filmes do Hassum são 100% os mesmos filmes e eles estão sempre batendo top 1 na Netflix, tá ligado? E assim, lógico, eu bato, eu dou risada, eu tiro sapo, eu acho uma merda, mas pô, se a galera tá se divertindo, tá tudo certo, sacou? Beleza, entendeu? Mas foda a gente ficar só nisso também, né? Eu acho que isso fode um pouco, né? Assim, mas uma coisa que eu acho que é importante falar, que é a coisa que eu falei com o Jurandir, é que isso é cinema. Isso daí... É porque o cinema... Claro que é. Isso é tão cinema quanto Marvel. Eu tenho uma visão muito pragmática disso, porque eu acho que cinema é uma indústria. Então, assim, pra cada filme imbecil do Tirulipa, que são bem imbecil mesmo, assim, você tem os seus diretores de fotografia, os seus... Sim, tem uma galera trampando série ali, né? De catering. A gente tá falando desde o cara que tá carregando o cabo até o cara que tá servindo comida. Pô, essa galera é uma indústria, são pessoas que vão trabalhar em outros projetos, é o cara que ganha uma grana, é o cara que faz um nome. Então, assim, é importante isso existir. Então, acho que assim, essa galera tem que continuar tendo emprego, tem que continuar sendo criticada, assim, criticada que eu digo não ofendida, mas digo, ter os seus trabalhos pontuados pra gente ir melhorando também, né? Tanto que, assim, acho que desse grupo inteiro que você falou, uma das maiores reclamações que eu tenho do cinema nacional é a porra da captação de áudio, cara. A galera da mixagem de som é totalmente alucinada, mano. Cara, eu não entendo também. Não dá pra entender, cara. Eu ter que ver um filme nacional com legenda é absurdo, mano. É absurdo, cara. Mas isso acontece bastante, cara. Pô, a série da... Eu tô assistindo uma série agora nacional também da... do Césio lá, 617. Boas, legal, uma série legal. Bem feito. Não dá pra entender o que uma galera fala, mano. Não dá pra entender, a captação é uma merda, tá ligado? Então, sim, tem que continuar assistindo, tem que continuar sendo criticado e melhorado. Só que eu concordo que, assim, deve ter uma porrada de filme underground nacional por aí que ninguém sabe da existência, porque não tá lá. Esses filmes têm que estar lá. Mais do que os Tirulipa. Eu acho, por exemplo, é o streaming que vai salvar esses caras. Exatamente. Porque aí, se o bagulho for bom, sacou? No streaming, esse boca a boca acontece demais, cara. Speak No Evil foi um caso de um filme que, porra, foi totalmente undergroundzão, assim. E ele começou a ganhar no boca a boca. A galera foi começando a falar... O terror tem muito disso, né? Se esses filmes alcançarem uma plataforma de streaming, tipo assim, ali vai. O filme do Lucas Maia, eu boto fé, tá? Eu ajudei em algumas paradas já lá. Já saiu esse filme? Então, não, tá na parte de distribuição, eles estão conseguindo, estão tentando, eu não sei se eu posso falar isso, mas eles estão tentando ver como fazer o lançamento de uma forma da hora. O menino que veio aqui, trocou uma ideia com a gente, você lembra? É, só não posso falar o nome. É, ele fez um filme, ele ganhou um edital, ele fez o filme, ele gravou o filme, o filme tá com ele. Então ele fez esse filme fazem o quê? 2-3 anos. Ah, não dá contou. Pra lançar. É, ele tem um filme no DVD. Bonitinho, que né? Loucura. Tem tudo. Só que ele não consegue distribuir de tão caro que é. É isso. Porque é o edital não contemplava a distribuição. E aí, o único requisito pra ele fazer o filme era entregar um DVD. Eu falei do DVD porque o requisito era entregar um DVD na Secretaria de Cultura. Ele entregou e é isso. E só isso? É. Que e aí, loucura, tipo, cara. E ele falou assim, eu tô com um filme na mão e não tenho como distribuir. Porque é muito caro. Então, falei é isso. Produtor, é, falei com não tudo. Posso falar pelo Lucas, nem pelo Léo Miguel, que é o diretor, né? Mas é... Léo eles... e Miguel, diretores? Meu Deus me livre. Léo Miguel, sim. Não, é o Léo Miguel, ah, você quer o Léo e o Miguel. O nome dele é esse, cara, que nunca tinha Lucas, parado pra Lucas, o Léo e o Miguel, é pra caralho. Foda, né? Tira, se é do Piuí, já vai ser ruim. Mas, cara, o roteiro daquele filme foi muito, assim, eu lendo, né, antes de ir pra gravação, antes de fazer a viagem lá e tal, pô, eu fiquei apaixonado pela história e tal, ele tem uma vibe muito darqueira, meio hereditário, assim, mesmo. É, e é esse tipo de coisa que eu acho que é legal ter, não só pro mundo do terror, mas tipo, ter outras paradas. Teve um filme recente, nacional também, porque assim, eu assisto, eu vou pra ver, tipo assim, eu quero ver o negócio dando certo também, mas tem umas paradas que a galera faz que também, pô, aí não dá pra entender, entendeu? Pô, fizeram o remake nacional do Quarto do Pânico. Pô, cara, aí é foda também, entendeu? Aí é difícil pensar um grupo inteiro de pessoas falou, cara, sabe o que a gente vai fazer? Vamos fazer um remake do Fincher, mano. Vamos, nós aqui? Foda, foda. Uma gravação foda. De pandemia, nós aqui, tudo junto? Foda. Pô, é foda também, né? É difícil entender. Tem umas paradas às vezes que eu olho, assim, e assim, eu não sou zero crítico do cinema nacional. Acho que as coisas boas e ruins, elas têm que existir. Como tudo na vida. É. Porque do Hollywood as coisas são boas e ruins. Exato. A galera não a questão bate é que o nosso N é menor. É só isso. É, se a galera não bate nisso, né? A galera não olha, fica, Hollywood é uma merda. Todo filme de Hollywood é uma merda. Não, tem filme bons e ruins e tal. Mas tem umas coisas às vezes que eu olho e falo assim, não, isso aqui é displicência. Sim, é. Isso é displicência. Por exemplo, o filme do Mamonas Assassinas pra mim. Aquilo ali é ridículo. É displicência. Aquilo ali é ridículo. Silvio é displicência. De Silvio, pra mim, é assim, ah, os idiotas vão comprar essa porra daí porque é um filme de Silvio. Então, é um filme que eu odeio e que as pessoas amam e eu não entendo como que é o filme do Claudinho Buchecha. Eu acho uma grande de uma bosta. A galera amou esse filme, né? Pô, o episódio da... Lembra quando a Globo tinha o Por Toda a Minha Vida lá? O especial do Por Toda a Minha Vida da Globo, do Claudinho Buchecha, é mil vezes mais filme do que a merda do filme do Nosso Sonho, que é um filme patético. Você sabe um outro nacional que a galera gostou? Mas esse aqui eu consigo entender, tá? Eu achei um filme chato só, não achei ruim, mas o filme do Sérgio Malandro. A galera... amou e achou a pegada, assim, a proposta do roteiro genial, porque, uhum. Tipo, o lance todo é ele... Um metafilme. É um metafilme, ele deixa de... sei lá, não sei, é uma maldição, não lembro o que é, mas ele não consegue mais falar glu-glu iê-iê, e o lance todo é tipo, Sérgio Malandro tem graça sem glu-glu iê-iê? Essa é a proposta do filme. Tipo, eu consigo ver a galera se divertir, gostar da ideia, agora o filme em si é sofridinho, entendeu? Mas tem os casos ofensa, né? Tipo, Mamonas. Mamonas é uma ofensa, né? É uma ofensa. Mamonas, ele chega a ser ofensivo ali. Porque ali é um caso que não tem a graça. Não dá essa volta que o Silvio dá pra mim, sabe? É que eu sou um apaixonado por documentário, viado. Eu vou falar uma coisa pra você. Você quer achar o ouro brasileiro foda? Foda. Documentário. O documentário do Mamonas é muito bom. Você deve ter visto, né? Sim. Mas assim, eu tô vendo agora um... O negócio já deve ter visto aí. Eu vou falar, você vai... Caramba, que você já viu. Que é a da Elza Soares e do Garrincha. Irmão. Bom pra caralho. O quê? O quê? Isso é maravilhoso. É 4 episódios. Cada episódio... Eu tô assim, eu quero terminar esse podcast pra continuar assistindo, assim. Que doideira. Esse é um trabalho documental de achar arquivo, e achar jornal, e achar filmagem, e achar gente que tava na época. Os caras foram falar com os jogadores chilenos que jogaram contra o Garrincha na final da Copa, porra. Foda. Sacou? Então, assim, tem muita coisa boa. O documentário sobre a Pernambucanas, que teve agora também... Foda, qual que é o nome? Caralho! Nossa, qual que é o nome? É A Ausência de Anitta. Que é... Você não, viu esse documentário? Não vi. Nossa, esse documentário você tá vendo, parece que tá vendo um filme de terror, velho. Tipo, cada episódio novo é um plot twist que você fica... Você bota a mão na cabeça e fala, caralho, o que que tá acontecendo? Cara, sabe um que eu senti isso, mas é mais antigo já? É aquele do caso Evandro. É. Pô, foi fenomenal o trabalho de pesquisa daquele cara. E um outro também que virou série recente, que documental, que é daquela... A Mulher Estranha da Casa, como que era? Ah, sabe tá. Qual que é, né? Sei, a Mulher da Casa Abandonada. A Mulher da Casa Abandonada. Baita trabalho também documental muito também. Foda, e é exatamente o que você falou, deles irem atrás, porque o documentário é mais barato também, né? Tem isso. Não, e acho que a nossa equipe documental é muito foda, assim. A gente tem uma escola de documentário no Brasil muito forte, boa, né? Né? Você para pra ver o Coutinho, pô, o Coutinho é um cara que ele fez. Pô, Cabra Marcado pra Morrer, você assiste hoje. Pô, sem sacanagem, é um dos filmes... Vai falar, melhores filmes brasileiros que existem é Cabra Marcado pra Morrer. Tranquilo. Porque ele é um filme dentro de um filme. Ele é um filme sobre um filme que não existiu. Então ele tá contando uma história ao mesmo tempo que ele tá registrando uma história sobre um registro. Então, esse tipo de filme hoje em dia eu não consigo ver. Pelo menos não chega em mim, tá ligado? Esse tipo de ideia tão foda, sabe? Eu vou trazer de novo Pobres Criaturas, mas tipo... Cara, dificilmente chega em mim uma informação dessa. Pô, soltaram um filme nacional que é, tipo, sobre um conceito muito louco. Sabe um recente, só que, infelizmente, o filme é uma merda, mas é um que tem o Bruno Gagliasso, que era Bionicus, da Netflix. Porra, mas é legal, mano. A ideia de alguém pegar pra falar, vamos fazer um sci-fi, mano. Tipo, isso eu acho foda, isso. Teve um outro filme, Aliens, como que era? Matadores de Aliens, o Espaço Sideral, que eu levei pro canal, que é uma comédia sci-fi. Porra, foda você ter uma ideia dessa, tá ligado? Tipo, vamos fazer isso, cara. Vamos viajar também, né? Me deixou triste, que é uma merda. Salve Rosa. Puta, Salve Rosa vai sair vídeo sexta no meu canal. Da Influência. Pô, esse era... Esse pra mim é um exemplo, tipo assim, displicência. Tô animado pra esse. Esse pra mim é um displicência, assim. Você tinha um puta do... Tá no momento, né? Cara, tu tem um momento top. Você tá num puta do... Pô, Lei Felca bombando. Você tem um puta de um argumento. Pô, olha que argumento foda. Uma mãe abusiva com uma filha influenciadora. Nem precisava ter o abusiva. Mas sim, eu concordo. Porque eu tava pirando na ideia, no começo do filme, de que... Beleza, vamos supor, uma criança tá aqui no nosso lugar, tá ligado? Tipo assim, pô, é a mãe dela operando ali e tal. Mas ela é feliz, tá? Não vamos colocar a mãe abusiva. Uhum. A criança que é feliz nessa vida, o que causa de impacto nela, cara? Porque eu achei fascinante a cena dela indo na escola e a molecada tratando ela como um bicho no zoológico, sacou? Tipo assim, é legal, beleza, ela é famosa, mas o quanto de impacto não vai ter isso na vida da Maísa, entendeu? Tipo, eu achei da hora a discussão. Pô, aí o filme descarrilha, mano, ele descaralha de um jeito, malandro. Mas assim, é absurdo aquilo ali, velho. Essa é a explicência que eu falo, tipo assim, pô, que acontece, tá ligado? Então, aí respondendo, voltando, fechando o ciclo inteiro, os influencers que eu coloquei lá, que são, é a pior classe, é a pior raça do TikTok, porra, pra apresentar um filme. Joga Salve Rosa no TikTok e vê tudo que falam, cara. É o melhor filme da história, mano. Com o final mais impactante e chocante da história. Eu achei aquele final, cara, risível. Você chegou até o fim? Não. É risível. Chegou uma hora que eu olhei e falei, acho que eu tenho que estudar pra alguma pauta. Tem que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa mais importante. É que pra mim, quando o filme... Assim, eu tava triste quando ele tava bom. A hora que ele foi ficando ruim, eu falei, puta merda, é agora. Eu peguei o caderno, sabe? Eu comecei a anotar, falei, aqui meu dinheiro. É aqui que mora isso, tá ligado? É isso. Mas é muito ruim, cara. Mas é isso, cara. É a galera... Só que rola esse também, essa parada de, pô, temos que abraçar demais o sistema nacional. Temos, claro que temos, mas tipo, pô, não é qualquer coisa. Clã tem que ser bom também, né? Não é pra gente ficar elogiando qualquer bosta que vem aí também, né? E nosso mano Hassum? Assim, o homem tá... É uma máquina, né? Mano, ganha dinheiro pra cacete. Não, ele é bom. Ele é bom no que ele faz. Tipo, ele vai apresentar agora o reality show da... O novo reality show da Record, né? O Casa do Patrão. Eu não sei se essa informação é falsa, mas acredito eu que é verdadeira. Tomara que seja verdadeira. Não, mas eu boto fé, cara. Porque, tipo assim, o Hassum, ele... Pô, ele consegue vencer... Fazendo muita merda, né, mano? Eu acho fascinante isso, cara. Ele tem um contrato com a Netflix foda pra caralho. Bota o filme dele tudo lá dentro. Assim, pô, vai apresentar um reality show em TV aberta de novo. Coisa que o Mion não conseguiu manter fazendo. Então, é um fenômeno, né? Esse cara lotando teatro é um fenômeno. Eu acho que ele é um pouco daquilo que eu falei do humor do brasileiro. É isso aí. É isso aí, é o Hassum. É tá isso. Tá ligado? Acho que todo mundo que se ofende com o humor do Hassum nunca sentou 15 minutos numa rodoviária... Eu ou vi. Num bar do centro. Você tem toda razão. Sacou? Ou abrir um TikTok pra ver o que, que o Tirulipa, as visualizações do Tirulipa e o que a galera dá risada. É exatamente isso. Entendeu? É o humor da GK, é o humor do Tirulipa. É o humor do Matheus Ceará, que fez aquela bosta, aquele... Como que chama também, cara? Partiu América. Que pra mim é mais ofensivo que o filme do Hassum. O Hassum eu bato porque é fácil bater também. E o Hassum, ele pode fazer melhor, entendeu? O Matheus Ceará não pode. Tipo assim, é aquilo lá, mano. Aquilo lá que ele entrega, entendeu? É isso. Ele é o personagem da praça eterno. É o humor do kawaii, porra. É isso. Então toda vez que alguém fala assim, ah, absurdo e tal. Cara, esse daí é o que pega aqui, é né? O seu Brasil, entendeu? Você entra 15 minutos no Parque Dom Pedro, tá ligado? E você vai começar a ver. Esse é o humor. É. Entendeu? É cara, isso. Cara, teve uma parada muito engraçada. Teve um período do meu canal, Quando depois do vídeo de Jurassic, já tava começando a engatar um pouco, que eu comecei a fazer um quadro lá, cara, que era um quadro inteiro de ironia. Era tipo montando um filme, mas ele era inteiro pautado na ironia, assim, né? Era eu falando as piores coisas que são feitas no cinema, né? Como se fosse uma receita pra fazer algo bom. Ninguém entendeu esse quadro. De verdade, cara, ninguém entendeu. Tipo, sério, se teve 3 pessoas que comentaram, tipo, porra, isso é genial. Ninguém entendeu, velho. Pô, mas você vai ver quanto. Já viu quanto da população brasileira é analfabeta funcional? Eu postei esses dias também no Instagram, eu nunca tinha visto ninguém fazer isso, assim, tipo, pra não parecer que eu só copiei alguém, mas, tipo, na minha cabeça foi uma ideia muito boa, tipo assim, eu falei, pô, eu vou pegar uns filmes do Oscar e vou apontar pra um lado, igual esses TikToker imbecil fazem aí, desculpa ofender todos, mas eu acho imbecilidade. Eu vi esse vídeo, é muito bom esse vídeo que você fez. Ninguém entendeu. Mas é um humor bem específico. Eu botei específico. Um filme do Oscar e aí eu pus um outro filme nada a ver com esse como uma recomendação. Eu achei genial na minha cabeça, tá? Ninguém entendeu, cara. Então, sim, se eu fizesse, tipo, uma outra parada, tipo... Cara, sei lá, velho, Alarassum. E os cabas vão endoidar. Isso. Aí eu arrebento. Aí arrebento de filme. Eu acho que assim, o Hassum. Ele representa muito, né? Ele tá mais certo que a gente. Porque o Hassum, ele. Lógico que tá. Ele é inteligente pra caralho. Ele é muito esperto. O Hassum, ele olhou e falou assim: qual que é o menor esforço que eu posso fazer? Pro maior retorno, né? Maior retorno. Sacou? Completamente. Vou fazer a lista de Schindler. Nem fudendo. E vou ganhar muito pouco. Nem a pau. Ou vou fazer até que a sorte nos separe 5. E vou, mano, lavar a égua. Ah, e aí ele vai fazer o quê? Aí ele, e assim, é gênio, mesma pô. Coisa, ele faz o mesmo filme repetidamente. Assim, por isso que eu falo, eu bato no Hassum lá no canal, mas tipo... É mais porque, pô, ele podia fazer mais, entendeu? Ele fez muito filme. Pô, não é possível que numa hora dessa o cara não vai falar, pô, eu tô cansado, velho. Eu queria fazer uma parada diferente. Mas não vai, né? Na real, não vai. Tá dando muito certo, tá tudo voando pro quanto cara. Quanto demora pra produzir um filme? Ah, pô, cara, papo de 3 anos, né? 4 anos, velho. Tá bom. Quanto demora pra gravar um filme? Ah, porra, sei lá. Os do Hassum, 1 mês, né? 1 mês? Então, quantos meses do ano do Hassum estão livres? Esse é um bom ponto. E o bicho lança filme, viu, cara? Ano passado ele lançou 4 filmes, esse ano ele tem 9 agendados, velho. Sacou? Pô, assim, loucura, né, velho? Então, o homem é uma máquina. O cara tá em Portugal tomando vinho, tá na Europa dando rolê. É, então. Ele deve ter uma agenda muito boa. E eu vi ele falando disso daí, porque assim, um sonho da vida dele era conhecer o Jerry Lewis. E eles foram gravar um vídeo em Las Vegas pra conhecer o Jerry Lewis. Pois é, ele consegue fazer as coisas que ele quer. O cara tá fazendo isso. Você acha que o filme lá de Bariloche, ele não ficou 1 mês em Bariloche com a família claro dele? Claro que ficou. E foi curtir. E todos os filmes dele estão nessa mesma pegada. Ele arranjou permuta pelo resto da vida dele com a família em Bariloche? Eu acho ótimo pra ele. Eu tô falando, um homem é um gênio. Ele é um gênio. Errado, sabe quem é? É o Adam Sandler. Que no meio das gravações dele, para e fala assim, gente, a gente não vai gravar a Gente Grande 4. Eu vou gravar aqui um Joias Brutas. Porque eu quero fazer um roteiro que me desafie como ator. É. E eu quero me provar que eu posso fazer uma coisinha diferente. Cara. Ele que é um idiota. Vou fazer um... Ele é um imbecil. Ele é um imbecil. Ele tem que fazer Gente Grande. Tinha que estar no Gente Grande 12, mano. É. Se Velozes tá no 11, por que Gente Grande não tá no 10, mano? Exatamente, velho. Não faz o menor sentido porque pra é mim. Porque é business. É dinheiro, é grana. É a grana pinga. E se ele soltar, a galera vai pagar. Mas o Hassum, ele não me pega, mas eu vejo, tipo assim, a galera usar muito... Assim, o Hassum como instituição, né? Tipo, todos esses filmes de comédia, assim. Isso fode o cinema nacional? Isso mancha a imagem? Ou, tipo, impede que outras paradas diferentes e boas estejam lá? Esses mesmos profissionais podiam trabalhar em outros projetos? Então, eu não sei, mas esse é um público... Sinceramente, não. Porque, você acha que o público do Hassum... Público do Hassum... Não quer ver nada diferente do que ele tá entregando. Ele sairia assim, não tem Hassum no cinema. Pois tá lá Monty Python e o Cálice Sagrado. Eles não vão assistir. Eles não vão assistir, mas o cinéfilo de Twitter, ele acha, ele acredita nisso, né? Ele acha que, tipo assim, esse tipo de filme... E bater nesse tipo de filme e dar visibilidade pra esse tipo de filme acaba prejudicando a imagem de quem tá tentando fazer um filme sério, né? E, pô, eu acho que são coisas completamente separadas ali. O Hassum tá num business. E assim, eu sou apaixonado. Assim, eu agradeço o Hassum, porque o business dele rende o meu business também, né? É. Tipo assim, é uma roda que continua girando ali, tá tudo certo, não tem ninguém triste, entendeu? A galera que tá vendo meu vídeo tá feliz, eu tô feliz vendo o filme dele porque é uma merda, eu posso falar mal do filme dele. Ele tá feliz viajando com a família dele, todo mundo empregado, tá todo mundo feliz, entendeu? Você quer... Quem se fode é o cinema. E tá pagando a indústria. E tá pagando a indústria. E tá pagando uma galera, porque assim, eu aposto que o Mazzaropi, ele também sofria essas críticas. É lógico. E o Mazzaropi, se você for ver um filme do Mazzaropi, é isso aí. Tá ligado? Então, a gente não... É que agora, anos depois, Mazzaropi é cult, sacou? Sempre rola esse fenômeno, né? Massacre Elétrica também, o Chaplin também, né? Você quer saber como você vai fazer as pessoas assistirem Oeste outra vez? O Agente Secreto e apreciarem? Ou Ainda Estou Aqui Apreciar? Não, então, sim, mas é mais ou menos como aconteceu com o Agente Secreto. Tipo assim, é uma indicação. Não. Tipo assim, é um trabalho desse botar na Netflix. Isso ajuda. Eu vou te falar como é que você faz. Primeiro você... Foca em ter um ensino de qualidade para as pessoas, alfabetizar as pessoas, voltar a letrar o povo brasileiro. Você foi mais longe, tá bom. Tá ligado? Pra mim era só pôr na Netflix, né? Você forma um povo... Porque assim, você pegar, de novo, o público do Hassum, que pegar o Agente Secreto, meia hora de filme. Por isso que a galera falou que não, assim, esse filme não comunica nada, esse filme é chato, ele é longo, ele não dá pra entender nada, não, é isso. Entendeu? Faz sentido. Porque a gente tá falando com uma população que é majoritariamente analfabeta funcional, a gente tá falando de uns países que abandonou o hábito de leitura, onde a gente não tem um repertório cultural, a gente tá piorando isso. O repertório cultural da rapaziada é Matheus Ceará, Virgínia e o... Qual que é o nome lá do... E o que faz o rancho dele, do Maia? Não, o Carlinhos Maia, né? Essa é referência cultural. Tu vai botar Agente Secreto pra essa rapaziada? Ninguém liga, né, mano? Ninguém entende, né? Ninguém vai... Então, assim, a gente não forma... A gente não forma o público do cinema. O público do cinema tá lá, tá vendo? Só que ele é outra coisa. A gente é alfabetizada. Esse é o problema, entendeu? É que o público... Nós, assim, a galera que gosta muito do cinema, né... Eu não sei, cara. Eu não sei se você tem essa de, tipo assim... Você tem algum país preferência? Ou até o contrário, um país preconceito? Tipo, cara, eu tô cagando de verdade mesmo pra nacionalidade de um filme. Ah, estão falando que tal filme é bom. Speak No Evil, é dinamarquês. Foda-se, eu vou ver, entendeu? Filme japonês, filme coreano. Não tô nem aí pra nacionalidade de um filme. O que me pega são os dois lados da moeda. É esse clubismo do tipo, mano... Filme nacional é tudo uma merda e filme nacional tem que ser tudo bom. Não podemos criticar o cinema nacional. Eu não tô com nenhum dos lados, sacou? Tipo assim, eu tô cagando pra nacionalidade de um filme. Apesar de, claro, porra, sabe, filme nacional do Lucas Maia... Coração, entendeu? Tipo assim, pô, filme de youtuber, seja gringo ou nacional, me pega no coração também. Não, eu vou apoiar mais. Tipo, eu tenho minhas preferências pessoais ali, tá ligado? Se eu ver que o filme é bom, nacional, tá no cinema, eu vou ver. Ah, eu vou fazer mais questão de ajudar, tipo, vou fazer minha parte, sacou? É tipo mais filme de terror, eu sou putinha de filme de terror. É, então. Eu vivi uma época que não tinha filme de terror no cinema, pô, somos dois. Todos. E agora a gente tá tendo o privilégio de ver, pô, em premiação, os caralho. E eu sou justo, cara, eu levei pro canal até um filme totalmente Matheus Ceará da vida, só que eu achei legal. Eu achei a proposta curiosa, que é um que chama Missão Porto Seguro, que uma agente secreta, ela vai... assim, ela é tipo nós, 35 mais, assim. E ela tem que se... Só que ela tem cara de novinha. E ela vai se infiltrar numa viagem pra Bariloche. Lá, foda. Pra Salvador, na verdade. Pra Porto Seguro, pra Porto porra, Seguro. Caralho. É, caralho, Rafael. Minha faculdade foi Bariloche. Minha escola foi Bariloche, acredita? Mas ela vai pra Porto Seguro. Bandeirantes? Não. Eu estudei num colégio... O colégio dos Restarts, não lembra disso? Caralho. O João 23. Você falou com o Pelu esses dias, inclusive, não foi? Pelu é gente boa pra caralho, não é? Finíssima, pô. Ele é muito gente boa, cara. Ele é muito gente boa. Eu tô muito mal acostumado a andar com os Piuí. Aí quando vem alguém aqui que me trata bem... Não, o Pelu é gente boa pra caralho, velho. Ele é muito gente boa. Mas enfim, o... Eu tava no filme. E aí ela vai pra uma escola, ela vai pra uma viagem e ela tem que se passar de aluna. Então, tipo assim, as piadas... Olha que interessante, cara. Não é piada de peido, não é essas merda aí, tipo, do Hassum, do Matheus Ceará. O humor, ele é bem escrito porque ele bota eu e você numa situação... Tipo assim, de verdade, cara. Você ainda comunica mais com essa galera mais jovem porque é parte do teu público também essa formação. Pô, de verdade, cara. Me bota pra conversar com um moleque de 18 anos. Acho que eu não sei nem responder as gírias, cara. Eu já não faço mais parte, entendeu? Porque você é mid. Exato. Você aceita o L. Você não vai atrás do W. O fato de você falar que eu sou mid e eu não saber o que é mid diz muito, entendeu? Tipo, e esse filme brinca demais com isso, cara. Brinca muito com... Pô, o quanto que mudou a música, entendeu? Tipo assim, o que ela achava legal... Pô, ninguém mais liga, tá ligado? Tipo, é muito foda. Então, assim, é um humor besta, é um humor tosco, é um cinema nacional estilão Matheus Ceará, mas eu fiz questão de levar lá como, tipo, cara, esse humor, ele foi bem escrito, entendeu? Existe uma ideia aqui, não é só idiota, tá ligado? Eu preciso te falar uma coisa, eu não prestei atenção em nada que você falou nos últimos 2 minutos. Por quê? Porque eu lembrei, e quando o Piuí teve que fazer a publi daquele vídeo lá, daquele filme lá. Nossa, esse vídeo é maravilhoso. Era o Dois é Demais em Orlando, né, cara? Eu gravei uma sketch com o Léo disso aí. O meu vídeo de Dois é Demais em Orlando é eu e o Léo zoando isso. Foi muito foda. Eles não tinham nada pra falar. Eles não tinham nada pra falar daquele trailer. Eles tinham que reagir a um filme, a um trailer. No filme do Eduardo Stablitz e uma criança. Não tem nada que reagir àquele trailer. E aí eles foram dar histórias deles em Orlando. E acho que eles não tinham ido pro Orlando também. Não, era só o Léo tinha ido, né? Era o Léo contando e o Miguel falando, tipo, nossa, Léo, e a montanha-russa tal? Ah, é bom, né? É boa pra caralho, né? É foda, né? Paga isso pra falar bem, pô. Mas resumindo, tem coisa boa no cinema nacional, tem coisa ruim no cinema nacional, como qualquer cinema por aí, né? Aproveitando que a gente falou de coisa boa, vamos fazer o seguinte. Próxima dilêmica, Léo. Bora. Aqui, nossa próxima dilêmica, nossa dinâmica polêmica. Você é doidinho pra falar mal, né, Rafa? Só que agora a gente quer ver você fazer melhor. Porra, trouxemos 8 filmes. É isso, né? Certo? E você vai ter que sugerir uma mudança que fará esse filme ficar melhor. Bom, hein? E a mudança não pode ser o filme deixar de existir, apagar o arquivo. Se tiver mamonas aí, eu falo isso, tá? Mas apaga só ele. O arquivo, não. Tá bom. O que faria esse filme ruim ser um filme melhor? Tá, vamos por si. Pô, esse é meu trabalho, tá? É com isso aqui que eu trabalho. Meu trabalho base, tirando o canal do YouTube, é de roteiro. É isso que eu gosto de fazer. Então, a gente vambora. Viu quando você reescreveu a história de The Last of Us 2. Foi dividir o público. Você foi do time que odiou? Obviamente que eu odiei. Tá. Não, teve uma boa parte da galera que gostou muito. Foi eu que te indiquei. É o pior vídeo do YouTube de um ano. Ah, foi você, né, seu canalha? É verdade, né? Vamos lá. Escolhe um número de 1 a 8. Vamos no 4. 4. Puta, difícil. Guerra demais. Dos Mundos do Ice Cube. O que tornaria esse filme demais. Uma mudança... Que ah, uma só? Uma só. Putz, uma mudança apenas, tá? Cara, beleza. Tirar Assim, não é tirar, mas manter esse filme inteiramente no ponto de vista do Ice Cube naquela única sala. Tipo assim, é, pelo menos teria algo interessante pra esse filme chamar de próprio. Tipo assim, pô, é um filme de um ambiente único, é só ele, é só a nossa visão dele, sem ficar jogando a gente ali, porra, na visão da filha, aí na visão do filho, aí pula pra Prime Video fazendo caralho a quatro. Acho que isso aí... talvez desse um pouquinho mais de identidade. Mas se eu pudesse mudar mais coisa, eu mudaria muito mais coisa. Mas isso aí já daria um pouquinho mais de identidade. Bom filme, Elésio. Esse é um ruim que fica bom. E com esse certeza. É esse é um puto exemplo. Esse é um ruim que fica bom. Pô, na hora que, assim, a Prime Video salvou o mundo... Nossa, eu tava quase soltando rojão. Não, eu tava maluco, pô, nessa hora. Eu tava girando, eu tava dando cambalhota. A hora que eu comecei a hora que a chave virou por completo pra mim, que é no meio do filme, é a hora que aparece aquele PNG horroroso da cabeça dele com uma touca. Tipo assim, mano, ele juntou a rebelião. Puta, aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom, velho. Pô, esse filme é maravilhoso. Então, eu não sei se eu mudaria algo pensando bem. Ele demora, assim, porque ele é tão ruim que você fala assim, mano, o que tá acontecendo? Essa porra tá estranha. O que tá acontecendo, tá ligado? Mas na hora que começa o bagulho aí pro caralho. É isso, entre os stock footage, você fala... Pô, é muito bom, aí você tá de olho do tamanho do desastre que é. Você fala, minha nossa senhora. E ele vai... Mas ele é apaixonante. Ele é um acidente de carro. Não sei se... Eu morava perto da Sanifara Maluf, aí na hora, né? E eu sou uma criança de avenida, né? Eu brincava muito na avenida, empinava pipa e tal. Tinha um bagulho muito louco no acidente de carro. Sommelier de acidente de carro, tá, gente? Que às vezes acontecia um acidente de carro e você achava que tinha parado ali. Só que aquele acidente de carro ali proporcionava um outro acidente maior. Que loucura. Então era muito foda ser, puta, bateu o Uno ali no Fiorino, hein? Puta que pariu. Fala, puta, o caminhão tá vindo. Assim, minha vai nossa bater senhora. De novo. Aí batia o caminhão assim, que caralho. É e aí viu uma moto e dava atrás do caminhão assim, caralho, a moto caiu, perfeito. Tá ligado? Aí esse passa um Corsa em cima do motoqueiro assim, puta que pariu, alguém tem que parar. E é isso, entendeu? Esse filme é isso. É uma sequência de evento encavalada na outra ali e tudo vai ficando pior, mas eu me divirto com esse aí. Eu me divirto muito. Boa, vai. De uma, agora o resto. Sete. Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. Esse é dureza também, viu? Eu revi esse filme. Esse é foda. Esse é muito dureza, né? Esse é foda. Esse cara, é pior assim, do que eu lembrava. Esse aí eu acho que não é tão difícil arrumar, não, tá? Teria que ter um trabalhinho de roteiro maneiro ali, mas eu acho que tirar o plot do segundo jogo resolveria boa parte dos bagulhos. Porque ele é muito... Dentre muitos problemas, ele é muito rushado. Então eu acho que tira o plot do segundo, foca só no primeiro ali e podia ficar maneiro. Posso discordar de você? Você é só o segundo? Eu acho que a história do primeiro jogo mal existe nesse filme. Ela mal existe. Ela é tipo, é um... Mas os drivers centrais são dele, né? Sim, ela é pouco, mas os drivers centrais ali é tudo do primeiro, né? É, porque assim, se parar pra ver o que tá rodando mais, é o Leon e a Claire... E assim, tem o Chris andando na casa, tanto que ele some e volta. Sabe uma coisa que salvaria esse filme pra mim? Tirar tudo que tem de comédia. É, com certeza. É que a Marvel fudeu isso no mundo, né? Não, porque o Leon nesse filme é... Não, o Leon é ofensivo, né? Não, é Chega triste. A ser ofensivo, é triste. É triste. Não é o Leon. Assim, o Leon não deu sorte no cinema, né? Mas eu segmentaria o jogo, assim, eu colocaria não, uma história ideia. Só. Essa é uma boa, é uma de boa. De uma, porque a ideia, eu lembro quando esse filme foi anunciado, que falaram, vai adaptar os dois primeiros jogos. Já existem ideias que já quando contam pra você já parece uma merda, não é? Essa pra mim já parece uma merda. Eu posso falar... Eu estou completamente descrente do próximo filme. Eu amo o diretor do... É o cara do Evil Dead Rise, né? Não, é o cara do Hora do Mal e do... O do Evil Dead Rise, ele vai fazer a múmia, se não me engano, né? Qual que é o nome do filme do cara que entra, da mulher que vai no Airbnb e tem um cara lá dentro? Ah, sim, o do Barbarian. Barbarian. Esqueci o nome. Eu amo esse diretor, eu acho ele pica... Eu li o plot do próximo Resident Evil, eu fiquei ofendido. Ah, mas é que Resident Evil é um caso maior, né? Tem uma maldição em volta do Resident Evil. Tipo assim, não tem muito que ninguém possa fazer. O Resident Evil 2, quer fazer um filme bom? Faz um filme do Outbreak. Tá ligado? Faz tipo assim, um zumbi, pega o pau torando com zumbis, alguém em Raccoon City. Ou até faz eles chegando na delegacia, tendo que lidar um pouco com isso, sei lá. Mas esse filme é catastrófico. Eu acho que essa ideia, tá? Ela já é meio morta. É o tipo de coisa que nasce morto, é você querer adaptar um jogo tipo desse, assim. E sabe qual é o problema também, Rafa? Aí não rola. Já tá velho. Já tá velho, Porque a gente já viu Madrugada dos Mortos. A gente já viu o Extermínio. Eu ia falar isso, mas eu achei meio polêmico demais aqui. Mas tipo assim, se você botar o título Resident Evil em uma porrada de filme que a gente viu, filmes bons, tá de boa. Tipo assim, Hack poderia ser um Resident Evil. Tá ligado? Tipo assim, Madrugada dos Mortos poderia ser um Resident Evil. Tipo, então já deu, entendeu? Já deu o que tinha que dar, deixa lá. Mas vamos ver, eu boto fé nesse filme, tá? Eu botei na minha lista lá, eu dei uma riscada na minha lista do começo do ano. Eu boto fé que esse cara pode fazer algo legal. Dois. Nada. Não posso responder nada. Tem nada pra mudar esse filme. Esse filme é perfeito, cara. Se você não conhece The Room, cara, você... Sério, você tá perdendo teu tempo, assim, na vida. Existe um filme do James Franco que chama O Artista do Desastre. Que é outro filmaço. Que é contando a história do The Room e do processo inteiro de criação e blá, blá, blá. Nada, cara, eu não mudo nada nesse filme. Esse filme, ele é perfeito, cara. Ele tem que existir, ele lota sessões até hoje lá em Los Angeles. Esse cara, eu te contei que ele veio me xingar? É mesmo? O diretor, porque quando o canal bateu 10 mil inscritos, eu acho, bem no comecinho, eu abri uma lojinha, fazer uma grana extra e tal, e aí eu fiz umas camisetas do The Room. Tipo assim, dentre muitas outras, eu fiz camisetas do The Room. E eu usei uma hashtag em alguma das marcações que eu fiz lá, de The Room, Tommy Wiseau, não sei o que lá. Pois esse cara veio me chamar no Instagram, falou que ele abriu um processo se eu não tirasse as camisetas do ar no dia seguinte. Aí eu só consegui responder pra ele no dia seguinte, e aí ele falou assim, já estou entrando com o processo. Aí eu falei, não, Tommy, pelo amor de Deus, eu desço do ar e tal. Aí ele falou, então desça agora, me mande a prova. Aí eu mandei a prova pra ele, ainda tentei chamar ele pra uma entrevista. Falei, pô, eu quero gravar contigo, Tommy. Sou seu fã, você é meu ídolo. Aí ele sumiu, nunca mais me respondeu. Mas eu tive uma interação com o Tommy Wiseau, cara. Cara, que foda. Foda, né? Foda. É, aliás, o guia perfeito pra ver esse filme é assistir o Artista do Desastre. E depois sem eu entender. Tenho... Perfeito, exatamente isso. Depois ver esse filme. Isso. E o How Did This Get Made, eles fizeram um podcast falando desse filme. Ah, com o George... Com o ator que gravou... O Greg. Eu já vi, é muito bom. Foda. E ele é autor do livro. É incrível. Foda. Que aí você tem... Isso. Aí você entende o tamanho que é esse filme. Porque esse filme, ele passa até hoje nos Estados Unidos. Ele lota a sala de cinema, a galera taca a colher na sala, sabem repetir todas as cenas. Oh, hi, Mark. Esse cara, ele, tipo, virou um grande fenômeno mesmo, assim, né? Tipo, do mundo underground. Ele fez outros filmes que ninguém liga, porque é só o The Room que importa. Mas esse filme é perfeito, eu não tenho nada pra mudar nele, cara. Esse filme, tipo assim, de verdade, dentro do que ele se propõe a fazer, eu não mudo nada. Nada. Vai, próximo. Número 8. Rebel Moon. Nossa. Pô, dá pra ser assim, ó, incluir um roteiro? Tem que ter um, né? Tipo, não dá pra você fazer uma... Esse filme, ele é tipo... Pô, ele é a versão cinematográfica de... Cara, sei lá, mano, é Elden Ring. Mas, tipo assim, eu tô ofendendo Elden Ring, na verdade, né? Ele é só uma sequência aleatória de eventos e batalhas. Ele é uma side quest do Assassin's Creed Valhalla. É isso. Tá ligado? É uma parada muito estranha, cara. Mas, assim, se for o 1, o Rebel Moon 1, eu acho que... Pô, cara, o que poderia melhorar ali seria a inclusão de uma linha narrativa pra essa personagem. Essa personagem, ela não passa por arco nenhum. Ela não aprende nada, ela não é interessante, ela não vem de um lugar que eu quero conhecer mais e vai pra uma jornada fantástica. Então, eu acho que eu incluiria um arco pra ela. Isso resolveria uns 20% do filme, também não é muito, né? Mas uns 20% resolvia ali. Esse filme é um filme que dá pra sentir a falta... De roteirista, né? De um produtor. De um produtor, eu diria um roteirista. Porque, assim, o Zack Snyder é um péssimo roteirista. Falta alguém... podando o Zack Snyder. Falando não. Podando? Eu acho o contrário, cara. Eu acho que falta alguém... Porque o Zack Snyder... Eu não acho ele um diretor. Eu discordo muito do PeeWee nessa. É que eles odeiam o Zack Snyder, né? Tipo assim, você tá ele nessa também. Ele é um bom diretor. Eu acho ele um cara visualmente... Ele é um diretor, sim, de fotografia pica. E ele é um bom diretor. Tipo, sim, assim... Ele sabe transmitir legal pra tela a ideia de um roteiro bem feito ali. O problema pra mim, cara, é quando dão um roteiro na mão dele, velho. Aí ele faz muita cagada, sacou? Tu viu a série do Seth Rogen? Como que é? Não é The Act, né? Eu esqueci o nome. Eu vi 2 episódios, eu sei qual é. Então, é o produtor naquele sentido. É o cara que vai olhar pro Zack Snyder e falar assim, Zack, não é esse o caminho, Zack. Tá, Zack, não tá legal. É isso. Sacou? O cara que vai chegar na sala e falar, Zack, a gente vai cortar. Mas é engraçado isso, né? Tipo assim, a visão que algumas... Isso rola muito no mundo do cinema em Hollywood e tal, de que, tipo assim, pô, você ir pegando mais funções significa você ser mais pica, né? Tipo assim, pô, o Christopher Nolan, ele escreve e dirige. Dirige, tipo, e produz. Assim, e produz e tal. Pô, eu acho que a galera tinha que ter um pouco mais de noção própria, sabe, cara? Eu tenho isso, eu me considero eu tenho vários roteiros prontos lá, eu já escrevi roteiros grandes pra outras empresas, e alguns que estão veiculando aí que a galera nem sabe que é meu, mas enfim. E tipo assim... Eu acho que eu escrevo bem. Se eu conseguir tirar um dos meus filmes do papel em algum momento, eu tenho plena convicção de que eu não sou capaz de dirigir, tá ligado? Eu preciso de um profissional de direção pra isso, entendeu? É isso que eu acho que falta na cabeça dessa galera. Tipo assim, o Zack Snyder tinha que olhar e falar, pô, eu dirijo bem, mano, mas eu não sei escrever, sacou? Tipo assim, falta essa noção própria um pouco também, sabe? É impossível você olhar Madrugada dos Mortos e falar que é ruim, pô. Então, pois é, é. 300 é bom? É isso que eu ia falar. 300 é uma adaptação legal. O Watchmen é questionável, mas tipo assim... Pô, ele é maneiro visualmente. Ele tem uma sacada maneira também. E ainda conta uma história com começo, meio e fim. Entendeu? Você se importa, entendeu? Exatamente. Rebel Moon é loucura. Não, Rebel Moon não dá. Rebel Moon faltou muito uma mão de roteiro ali. É uma side quest de um jogo que você liga. É isso aí. E é aquela side quest que você pula as cutscenes, né? É, exatamente. É horrível. Eu só preciso pegar o XP no final e acabou. É nóis. Exatamente isso. É difícil, mas eu botaria um arco pra ela. Número 5. Dragon Ball Evolution. Cara, deixa eu contar um bagulho pra vocês, velho. Eu nunca vi esse filme, eu escapei desse filme. Da minha vida inteira eu escapei. Eu sei tudo dele, já vi 1 milhão de vídeos dele. É, esse seria um que eu usaria o fato de não existir, mas eu nunca passei por essa tortura. Então, assim... Isso é surreal. É inacreditável, né? Pelo que dizem. Esse eu passei fora, eu consegui escapar dele até hoje. Mas assim, o que eu mudaria de boa... É, ó, acho que vai resolver, tá? Mesmo não tendo visto. Eu faria isso aí se é uma animação. Tá ligado? Simples assim. Bota isso aí em animação e vai ficar muito menos mal, eu acho. A galera ia ser muito mais receptiva de ver um traço de anime mesmo. Tipo assim, e transforma essa porra aí num filme animado. Acabou. Sabe o que eu acho que o que mata esse filme? É ele ter essa coisa americanizada. É, isso mata muitos filmes, né? Isso aí não funciona. Mas assim, ele tem esse lance do colegial, essa parada aí. O Goku toda... tá no high school, porra! É isso, então, é isso. Tá ligado? É isso, a Titi é, sei lá, é parceiro do colégio dele, não, pô. É isso, então. Isso aí da merda. Tem todo um arco dele sofrendo bullying. Ah, não, é isso. É, tipo, é doideira. Isso entendeu? Mata metade dos filmes de adaptação de qualquer coisa, assim, né? Tipo, mas eu acho que, pô, a galera seria mais receptiva se fosse uma animação. Acho que eu mudaria isso. Pra você que viu, faz algum sentido ou daria na mesma? Não salvaria, não. Ia dar na mesma, né? Muito tá bom, beleza. Esse rolê dele tá no high school. Pelo menos os adultos não assistiriam. Pô, esse rolê do high school é um bagulho que você fica... Inacreditável. É inacreditável. Sabe tá, então se a gente desse mais 10 anos pro Goku, ao invés dele ser high school e ter 30 anos, resolvia? Mano, é que não... É que assim, eu vou falar uma coisa que é muito polêmica. Mas é um bagulho que eu precisava falar em algum lugar. Eu acho que tem coisas que elas já estão muito bem nas mídias dela. Ah, eu concordo com isso. Isso você não precisa mexer. Eu concordo com isso. Tá ligado? Eu digo isso e trazendo The Last of Us, cara. Ó, vou falar pra você. Olha pra sua direita, pra cima. Goku. Eu sou muito fã do planta, Dragon Ball. Uma planta, né, cara? Idiota. É. Uma planta. Eu sou muito fã do Dragon Ball. Eu tenho todos os mangás do Dragon Ball. Gosto muito do Dragon Ballzinho. Eu tenho tatuagem. O Dragon Ball é foda. Do Dragon Ball. Gosto muito de Dragon Ball. Eu gosto do anime, eu gosto do desenho. Você falou assim, Edson, cara, já imaginou como é que seria o Goku em live action? Não quero, eu não ligo. É que nem One Piece. Coisa, eu concordo com você. E geralmente o lance do animado tem muito disso, né? Tipo, Super Mario. Eu não quero ver um filme live action. Tá ligado? Tipo assim. Eu não quero ver uma versão live action do One Piece. Eu não quero. Tá apesar ligado? De ter sido boa, tá? Não. Mas é. Você não achou boa? Não é. É Lazy Tal. Ah, é? Você achou? A galera gostou. Eu vi uma galera gostando aí. Eu não vi também. A galera gosta de muita coisa. Mas é. Isso é verdade, né? E não é pra mim. Então, assim, eu nem assisto porque, tipo, eu não quero. Tá ligado? Ah, mas você é fã. Sim, eu sou fã da outra, né? Tipo, assim, eu acho isso, né? E acho que às vezes a galera tem uma certa coisa do tipo assim, não, mas precisa adaptar. A galera esse acha. Jogo que incrível fazer é muito o live foda. O Last of Us, você falou. Esse ponto que você trouxe é muito bom, porque tipo assim, a galera tem uma impressão de que tipo assim, o cinema ou enfim, o live action de uma forma geral é o prime que uma história pode chegar, né? Tipo assim, pô, a gente tem o Lilo Stitch, vamos fazer a versão prime dela com pessoas? Tipo assim, mano, não, velho. Tipo, a gente tem o The Last of Us, mas é boneco. Vamos trazer gente pra fazer? Tipo assim, como se isso fosse, mano, a parte máxima que a arte pode atingir, tá ligado? E, cara, deixa lá como tá, entendeu? Tipo, pô, The Last of Us pra mim é um caso que é muito curioso, porque, tipo, independente do meu sentimento sobre o segundo jogo, vamos pegar ele como obra mesmo assim, e, porra, ele é perfeito pra mídia dele mesmo ali, sacou? Tipo, e ele já é, tanto o primeiro quanto o segundo, ele já é uma obra muito cinematográfica, tipo, ele é um jogo muito cinematográfico. Cara, pra mim, menos ainda uma dessa tem que virar série, entendeu? Eu gostei da primeira temporada, gostei, tenho minhas ressalvas ali, mas, pô, até agora, vendo em retrospecto, tipo assim, o que você obteve ali, entendeu? Pra mim, eu obtive daquelas 7 horas de jornada, eu acho que eu tiro 40 minutos de novidade, que é o episódio do Bill e do Frank. Aquilo ali foi maneiro pra mim. Foi novo, foi diferente, pelo menos. O resto, cara, é um copia e cola em live action, tá ligado? É a mesma coisa que a Disney faz nos remake dela. Mas sim, personalidade, entendeu? Eu acho que... Porque já tem a personalidade do outro. Eu prefiro que eles mudassem. Por isso que eu sei que você me criticou também, e muita gente que me criticou, mas eu achei interessante quando no começo da segunda temporada eles mostraram a Abby. Porque eu falei, pô, é diferente. É diferente. Eu gostei que mostraram o Bill e o Frank. É diferente. Tipo assim, estão me convidando pra ver esse mesmo mundo, essa mesma história, por uma outra ótica. Simbora, tá ligado? Mas depois fuderam tudo de novo. Aí fuderam de outro jeito, né? Não deu muito certo. Mas eu acho também, as coisas têm que ficar... Algumas coisas não deveriam mudar de mídia, não. E porque eu acho que é ofensivo. Me ofende você virar pra assim, agora a gente precisa ver a versão live action de Last of Us. É. Não precisa, cara. Um jogo, não, nós não precisamos. Tipo, eu não quero ver uma versão live action de BioShock. Eu tenho um jogo. Livro tem muito isso também, né, cara? É que existem... Livro é mais fácil de você conseguir transpor, dependendo do caso ali, às vezes. Mas até livro, às vezes, não deve virar, né? É inadaptável, cara. Eu li um livro recente aí que eu me apaixonei, inclusive, cara, que chama Casa de Folhas. Tá. Não dá pra adaptar aquilo. É completamente impossível adaptar aquilo. Porque a parada toda do livro é você usar o livro como, tipo, o elemento da pesquisa, entendeu? Tem um termo, parece que eu não lembro, mas é... Ah, tô ligado que o livro aí sabe, né? Que é um livro que, tipo assim, ele é a casa e ele vai se moldando. Não dá pra fazer aquilo num filme. Se fizer um filme daquilo, vai ser um found footage de merda, entendeu? Ah. Então, tipo, mantenha-se só naquilo e aproveite aquilo. Se você quer ter experiência, vai jogar o bagulho. Vai ler o mangá, tá ligado? Não, vai... E a galera, às vezes, quer adaptação um pra um, que me deixa mais triste ainda. O The Last of Us. Eu acho que, assim, Dragon Ball Evolution não é o caminho. Porque ele nem Mario Bros, né? Caótico, entendeu? Mas, por exemplo, o... Fallout é o melhor exemplo que eu tenho. Fallout, sabe um exemplo pra mim que é bom? Que a galera fala mal, mas eu acho que é bom? O X-Men 1, dos anos 2000. Ah, beleza, bom exemplo assim, também. Cara, pô, a gente vai fazer uma coisa mais pé no chão, sólido, a gente vai transformar essa história de bonequinho lutando num sci-fi. Perfeito. Num sci-fi de ficção científica, pô, é isso, e pô, e funciona pra tem caralho. Tem uma visão criada. O Batman do Nolan, né? Tipo assim, bom, ele não caralho. É. Então, ele não é fidedigno, né? A galera fala, pô, ele é muito fiel. Não, ele não é nada fiel, né? Aos quadrinhos. Mas é do tipo caralho. Assim, é do caralho. Ele tem uma visão artística muito clara. O Demolidor. O Batman. O The Batman não é quadrinhos. Eu adoro pô. O The Batman, cara. E ele não é quadrinhos. Muito. Não, ele não é quadrinhos. Ele tem elementos, mas ele, tipo assim. Pô, ele quis levar pra um lado Seven, tá ligado? É? Ele quis levar pra um lado diferenciado ali, né? É, o Fallout, pra mim, é um puta exemplo de como se adaptar a um jogo de videogame, cara. Porque ele pega o mundo, sacou? Tipo assim, pô, é legal a ideia. E além de eu ter achado genial a sacada deles, de tipo assim, pô, você tem um RPG, né? Um jogo em que você pode ser qualquer pessoa. E aí eles apresentam, literalmente, três protagonistas. Pra mostrar as diferentes formas de você encarar classes, aquele mundo, né? As classes do jogo. Então, ali é uma boa adaptação, uma excelente maneira de adaptar. Agora, um pra um não me pega muito também, não. Vamos de 6. 3-6. Puta, é outro que é assim, cara. Olha, vou te falar. Esse filme é... Olha, vocês veem, isso aqui é natural, cara. Pô, esse filme me tira um sorriso, brother. Pô, esse filme é muito engraçado, cara. Mas assim, ó, eu entendo. Vamos lá. A experiência... É um filme de merda. A experiência dele é cansativa, então eu reduziria o tempo, né? Mas é... Eu acho que eu incluiria... Assim... Eu incluiria mais Faro. Porque tem muitos Silvinhos ali. Tem o Silvio criança, pô, tem o Silvio... É, o Silvio médio, né? Que é o Silvio adolescente lá. Eu, pra deixar esse filme, assim, mais engraçado do que eu acho que ele já é, mas mantendo o tom dele, que é pra ser um drama sério sobre o Silvio Santos, eu botaria o Rodrigo Faro maquiado de criança pra ser o Silvio criança. O Rodrigo Faro pra ser o Silvio adolescente. Tipo assim, eu só... Mano, se pudesse trocar todos os outros atores pra ser todo mundo o Rodrigo Faro, eu faria assim, tá ligado? Eu queria um filme inteiro de Rodrigo Faros ali o tempo inteiro. Pra mim, isso tornaria Silvio uma obra-prima do cinema nacional, véio. Você chama Silvio Rei da TV no Prime Video? Sim, é bom. Pra caralho. É bem bom. Eu não sei porque saiu daquilo, entendeu? Entendeu? E sabe o que me pega? Porque se assim, a gente viu o Rei da TV... É o mesmo ator, tá ligado? É do caralho. É do caralho o Rei da TV. Você olha e fala assim, caralho, isso é uma puta de uma adaptação do Silvio Santos. Tá ligado? Ele toma suas liberdades poéticas ali, ele mexe na história, mas, pô, tudo bem. Sim. Funciona pra caralho. Sim. E essa história do Silvio, ela rodou por muito tempo. Qual? Tipo, esse roteiro, né? Esse roteiro, sim. Eu ouço falar desse roteiro desde 2008. É, ele é muito antigo. Eu trabalhava na TV... Cara, eu lembro na TV, eu lembro de um cara que foi lá e falou assim, mano, troquei uma ideia com um produtor, eles estão com um roteiro sobre o sequestro do Silvio. Isso é uma parada que roda há anos, sim. E é uma puta de uma história. A ideia em si, se você parar pra ver, eu falo muito isso no meu vídeo destrinchando o roteiro lá. Tipo, eu não acho a ideia ruim, tá? O conceito, o core dela. Se alguém me vendesse esse pitch assim, falando, pô, a gente quer contar uma história do Silvio sendo sequestrado, e aí, enquanto ele vai dialogando com o sequestrador, a gente vai mostrando os pontos altos da carreira dele. Isso é quem quer ser um milionário, velho. É a mesma estrutura de roteiro, tá ligado? O que pega são as escolhas terríveis que eles têm ali pra cada um dos flashbacks. Tipo assim... A condução cansada que eles dão ali pra... Deixa tudo muito monótono. As atuações absurdas, a maquiagem do Faro, a escolha do Faro. É tudo muito tosco, né, mano? O problema desse filme é que é um egotrip. Eu lembro... Teve um... Citar um amigo nosso aqui, o Fred Bruno. Fez talvez o stories mais socável que eu já ouvi na minha vida, assim. O bagulho deu... O Fred Bruno é um amigo do canal mesmo? É mesmo. Ah, é um amigo pessoal. É o Fred Desimpedidos. Ele é um dos caras, assim, que... eu não conheço ele pessoa, mas... ele... Tornou as minhas experiências com Big Brother um dos meus dias mais detestáveis da minha história, assim. O Léo tava lá no backlog ajudando ele lá. Do Big Brother? O Léo é parceirão dele, porra. Porra, cara, fala pra ele, pô, não fazer... Melhorar, né? Fala melhor. Melhora, não volta pro BBB, não. Ele era insuportável, malandro. Ele era insuportável, cara. Ele fez o stories mais socável que eu já vi na vida. Aquele... Gente, acabei de ver Silvio do Rodrigo Faro. Eu sou amigo do Faro e é impressionante como a gente não consegue ver o Faro lá. Ah, pelo amor de Deus, é só o que eu consigo ver, cara. O Deadpool e o Faro, mano. Sem sacanagem. É uma egotrip do Faro. É uma egotrip gigante. Porque assim, a minha mudança, sabe qual seria? Tira o Faro. eu tenho certeza. Mas se aí fosse ia... o cara do Rei da TV. Não, ia ficar bom. Era um bom filme. Ah, não, mas, eu não... mas você quer isso? Eu não queria isso. Eu não quero isso. Eu prefiro um mundo em que. Eu tô falando sério, isso não é nem piada. Eu prefiro viver em um mundo em que existe o Silvio do Faro, mano. Pra eu lembrar dele. Tanto que o Silvio do Hassum. Esquecido. Eu não sei se você assistiu. É, ele não é ruim o suficiente. Ah, é, exato. Ele não é tão cômico. Ele não é tão tosco ao ponto de, tipo... Cara, eu pra sempre vou me lembrar de eu na sala de cinema, numa cabine de imprensa, uma porrada de jornalista sério lá. O Faro fez a abertura do bagulho. Pô, mano, e aí, tipo assim... Tem uma cena que ele fala... Cenoura Bravanel, o Silvio Santos, o patrão... Você deixa lá fora. Pô, eu quero viver nesse mundo, sabe? Eu quero esse mundo em que isso existe, mano. Não queria que isso sumisse, velho. Então, deixa aí. O 3... MMA. Marcos Mion, ator. Puta, é outro filme que eu amo, cara. Assim, eu acho muito... Mas esse tem uma parte que, assim, eu mudaria, assim. Porque esse filme, pra mim, ele é bem parecido com The Room, com o Silvio. Tipo assim, você consegue... O Silvio menos, tá? O Silvio é mais cansado. Mas o MMA dá muito pra se divertir, cara. Porque esse é um ego trip. Esse é muito. Esse é o Marcos Mion querendo mostrar várias coisas. Ele querendo mostrar, pô, olha como eu entendo da causa. Olha como eu sou um pai foda. Olha como eu sou gostoso. Olha como eu sei lutar. É muita viagem esse filme, mas o que eu mudaria nele pra tornar ele ainda mais divertido é cortar todas as partes de romance do filme que jogam muito pra baixo. É muito chato aquelas cenas dele, pô, se apaixonando pela menina. Pô, deixa só ele e o moleque lá, deixa só ele lutando e o pai dele, que é um ex-boxeador, como vocês podem ver pela tatuagem no braço, que ele tem uma luva pendurada, né? Tipo, esse é o trabalho de figurino nacional e a gente falando, né? É isso. Então, eu gosto da ideia desse filme existir. É a única coisa que eu mudaria. Tiraria cenas de romance, que eu acho muito chata, muito cansada essas cenas aí. De resto, esse filme é perfeito. Cara, eu vou falar uma coisa foda aqui. Você tá outro amigo nosso aqui, no caso, que é o Felipe Solari. Eu vi uma entrevista do Felipe Solari falando com o Marcos Mion, né? Ele falando que lembrava do Mion, que contava essa história desde a época da MTV, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E assim, eu percebi que eu tenho um pesadelo. Que é alguém que eu gosto muito fazer um trabalho muito merda. Ah, não. Mano, eu também. Todos e nós, eu acho, né? Tenho que ajudar a divulgar. Mas então... Eu não tenho a cara. Assim, se tu lançar um filme muito merda, Rafael... É difícil. Eu não tenho. Sei lá, se o Piuí, vamos lançar o Piuí Movies... For muito ruim, eu não vou conseguir defender que nem o Fred defendeu perfeito, o Faro. Perfeito. Nem o Solari defendeu o Mion. Cara, gente, vocês estão fodidos. Não, eu tá ligado? Não isso conta é uma comigo. Grande dificuldade. Eu passo por, assim, tem muita gente que me manda filme próprio, às vezes, pra eu levar pro canal, e um deles eu aceitei. Que foi o Caçado, como que é? Matadores de Aliens do Espaço Sideral. Que, tipo assim, mano, porra, pelo nome, né? Já dá pra ver que era uma coisa mais trecheira e tal. Até tem umas partes divertidas, mas eu já deixei o cara avisado antes. Falei, cara, eu vou levar na putaria, assim, na zoeira, beleza? Tipo assim, manda aí que eu vou levar pra aloprar. E aí funcionou, porque eu também não conseguiria, tipo... Se o Amado Pai, que é o filme do Lucas Maia, que eu participei, quando ele lançar, se eu ver que o resultado final do projeto ficou uma merda, eu só nunca mais vou falar sobre ele. Eu não vou falar. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar. Esse eu tenho medo, porque esse daí tem você, tem o Lucas Maia, tem o pessoal do Trecheira. Se eu não gostar desse filme... Eu só não vou falar dele nunca vou, mais. É Amado Pai, não vi ainda. Ah, não vi. Putz, tá muito corrido minha vida, né? Tipo, sentado jogando, né? Eu não vou conseguir. Tá muito corrido. Eu não consigo, não. Eu não tenho. Eu acho foda os caras que conseguem, assim. Mas esse caso, por exemplo, eu não sou amigo do Mion, tá? Mas o Mion, ele felizmente assistiu meu vídeo e eu troquei umas mensagens com ele depois. Ele foi um cara muito gente boa, assim. E ele conseguiu levar na brincadeira, o que eu achei foda, porque o Mion era esse cara. Ele é o cara que fazia na MTV o trabalho que eu faço, né? De certa forma. Ele pegava os clipes e ia aloprando, pô, não significava que ele não gostou do clipe, entendeu? Que ele não gostava da música. Eu adorei esse filme, cara. Eu me diverti muito com esse filme. Tal qual eu me divirto vendo pegadinha. Tipo assim, que é trash, é tosco. Mas eu adorei esse filme, cara. Eu me diverti muito com ele. Foda. Então é isso que eu mudo. Sobrou um só. 365. Puta, esse é foda, hein? Esse é puxado. Esse é foda porque ele é assim, esse é ruim. E esse, de todos os filmes que estão aí, é o pior, tá? Porque esse aí, ele quer... Já tá batido esse papo até, mas tipo assim, ele quer romantizar uma parada muito trash, né? Que é tipo, pô, a mina sofreu síndrome de Estocolmo, tá ligado? Tipo assim, e aí de repente surge um romance, daí é muito tosco isso. Então eu mudaria pra melhorar, é difícil melhorar esse filme, tá? Mas eu melhoraria ele mudando o final dele, incluindo só uma cena, tipo assim, baixou o crédito, tá? Aí a gente inclui uma cena lá, assim, 5 anos depois. E aí ela volta, depois de perceber tudo o que aconteceu, e ela mata ele. Pronto. Ela descobriu que ela tava vivendo síndrome... E aí termina com um letreiro ainda assim, síndrome de Estocolmo, não sei o que, não sei o que lá. Se você precisar de ajuda, contate, não sei o que, não sei o que lá. Pronto. Eu acho que isso resolve o filme. Foda. É, vamos já partir para a nossa próxima dinâmica também? Vamos. Na nossa próxima dinâmica polêmica aqui do Castrinho, a gente vai falar sobre franquias. E aí fecha aqui na Prochasca, Léo. A gente sabe que hoje o cinema vive de franquia. É verdade. Então, hoje as franquias carregam pessoas para as salas, mas nem todas as franquias são tão bem-sucedidas como algumas. E é o que a gente resolveu fazer aqui. Vai ver que tem o farol vermelho, certo. O farol amarelo e o farol verde. Farol vermelho é, tem que parar, fecha a casinha, já deu. Farol amarelo é, pô, dá um tempo. Fez ou outra, né? É, repensa, tudo mais. E verde. Segue firme. Segue firme. E pergunta, pensando como público, consumidor, pensando apenas, né? Tipo assim, ah, tá bom, como o que eu gosto. Não, okay. Pensando como Wesley, que tá passando aqui na rua, pegando pão, filha da puta. Não, digo assim, digo assim, foda-se bilheteria, né? É, porra. Foda-se falando, bilheteria, né? Caralho, tá bom, tô maluco. Ai, pensando perfeito, como perfeito, quem? Perfeito. Tá como o Jorge, estimador, que tá toda agora... Toda vez rola essas perguntas no podcast lá, e sempre esse tipo de resposta. Um nível de agressividade tão grande, cara, que eu não consigo compreender. É uma simples pergunta pra eu dar o meu melhor aqui, tá ligado? Tá, vamos em ordem cronológico. É, não, a gente vai daqui pra lá. Vai. Vamos lá. Primeiro é Predador. Cara, Predador, eu coloco na linha amarela. Por quê? Eu acho que tem o que ser explorado ainda. Eu só acho que eles não estão conseguindo chegar numas ideias maneiras. Tipo assim, esse último filme, ele é um filme da Marvel envelopado com a skin Predador. Ele é um filme que podia ser Star Wars, ele podia ser Guardiões da Galáxia, ele podia ser qualquer pica, mas ele é skin Predador. Então, tipo assim, eu gostaria de ver a franquia Predador, assim, meio que voltando no forno. Cara, tô muito estressado. O que é esse barulho, cara? É meu cachorro bebendo água. Pô, que fantástico, cara. Esse barulho me distraiu muito. É muito foda. Falei, mano, o que tá acontecendo aqui atrás, tá ligado? E onde é isso? É aqui em cima. Pô, fantástico. Tá, agora eu tô de volta. Mas eu gostaria de ver Predador voltando pro forno e, tipo, saindo com algo maneiro. Eu acho que ainda tem o que ser explorado aqui, mas não estão sabendo o que fazer exatamente. Eu não me ofendi tanto com esse filme. Não, nem ele não é ofensivo, né? Mas eu acho que ele tá ali, ele tá na linha. Ele tá uma decisão errada. De ser ofensivo? De ser ofensivo. É, ele não tem como ser ofensivo porque ele não ousa nada, né? É um filme tão qualquer pica que, tipo assim, nem dá pra se ofender com ele, né? Próximo. Pânico. Ah, Pânico Verde. Ixi, Pânico Verde, tranquilo. Só que Pânico, assim, é um verde porque eu não gostei do último. Dito isso, Pânico pode seguir... Eu adoro slasher, eu adoro terror e Pânico pra mim pode seguir eternamente que eu vou estar lá assistindo. Dito isso, tem que dar uma melhorada, uma repensada em algumas ideias aí, né? Mas eu não acho que é o suficiente pra, pô, voltar no forno, fecha a casinha por um tempo e vamos voltar atrás e ver o que faz. Não, Pânico, acho que sempre vai ter novas tendências do terror pra eles continuarem zoando, pra eles poderem tirar sarro e apontar o dedo ali, né? Coisa que eles não fizeram nesse último, podiam ter feito, né? Mas eu acho que Pânico, pô, segue tranquilo, de boa, felizão. Boa. Próximo é Missão Impossível. Então, curioso, né? Não tem nenhum filme que eu não gosto de Missão Impossível. Missão Impossível, pra mim, é uma franquia que, cara, ela foge todas as regras do cinema e das franquias. Tipo, acho que talvez essa franquia e quiçá 007 são franquias que, porra, elas vão melhorando conforme o tempo. Eu acho muito louco esse fenômeno, porque não é o comum, né? Dito isso, Missão Impossível, pra mim, nesses dois últimos filmes, foi quando eu comecei a sentir o cansaço. Não ficou ruim, mas eu comecei a sentir, tipo assim, talvez seja a hora da gente ficar ali na casinha com o Predador, né? E dar uma repensada um pouquinho mais. Eu acho que era muito pão pra pouca manteiga. É, boa definição. E foi a primeira vez, cara. Eu não tinha sentido isso até hoje. Pra mim tava assim, ó. Ou era bom pra caralho, ou tava na linha crescente, ou é, pô, falar. A essa última, puta, deu uma cansadinha ali que eu senti um pouco, tá? Cara, esse filme longo. É, e os set pieces já não são mais tão originais. E eu acho que o maior crime que esses dois últimos filmes cometem, que é um crime que, assim, me incomoda pra cacete, que é quando eles querem fechar uma franquia, fazendo homenagem à própria franquia. Ah, tá. E eles querem amarrar a história inteira, que nunca foi amarrada. Não tinha porquê, né? Que é o mesmo erro que Velozes e Furiosos X comete. Esse filme nunca foi amarrado. Missão Impossível nunca foi sobre uma história. Agora você quer pegar os oito e botar num filme só, né? E falar que é uma coisa só. É complicado. Que um pé de coelho, na verdade, tem a ver com o primeiro, que tem com não sei o quê, que tem não sei o que lá. E isso se torna ofensivo, porque eu acompanhei você ao longo de todos esses últimos 20 anos. 20 não, 30 anos. Por que caralhos agora você tá querendo mentir pra mim, fazendo um retcon safado? É. E aí isso me incomodou pra cacete. Ah, você te pegou isso aí? Não, tanto isso. Eu acho, genuinamente, o último filme, dentro de Missão Impossível, ruim. É, e dentro de um conceito geral médio, né? É, eu tô na mesma com você. Mas... Eu não me importo, eu moro lá que assim, quando começa a ter o fim do mundo, eu falo, não, Missão Impossível não é sobre o fim do mundo. Vocês perderam o fio da meada, né, é. O bagulho. É, mas assim, eu assim, só pra deixar claro, né, eu acho Pânico uma franquia com filmes, porra, às vezes piores ali, enfim, não é exatamente o que eu quero falar, mas tipo assim, o Missão Impossível tava na hora de entrar no forno pra não começar a virar uma franquia de muitas repetições iguais. O Pânico, se eu receber um Pânico 6 de novo, foda-se, entendeu? O próximo Pânico vai ser ruim, pode anotar. Você acha que vai? Mas já tá gravando? Esse já é ruim, o próximo vai ser terrível. Porque tomara que não, todas, né, as lições horríveis vão ser aprendidas com esse último filme. Ah, beleza. Tomara que pelo menos para um 9, então eles resolvam, tá ligado? Mas pode lançar, não me ofende, não. Resident Evil. Ah, não. Mas assim, no cinema, né? É. Para. É vermelho. Não, isso aí acabou, velho. Acabou, fechou essa lojinha. Porque assim, ali é... Eu não sei se eu vou ter uma boa analogia, mas assim, é a melhor que eu tenho. Tem um... A minha esposa, ela tem um... Como chama aquele negócio? Põe xícara? Um pires. Ela tem um pires que ela ganhou, tal, que ela tem mó carinha, não sei o que, não sei o que lá. E quebrou aquela merda. E aí eu consertei aquela merda. Aí quebrou de novo aquela merda. Já não é mais aquele bagulho que foi um dia, entendeu? Não tem o que eu possa fazer com aquela porra daquele pires, que ele já tá muito cagado pra mexer. Ele já foi um pires em algum momento, já não é mais. Agora tem que ir pro lixo, eu tô tentando convencer ela disso. Pra mim, esse pires é Resident Evil, cara. Se alguém for fazer um puta filme, como eu espero que seja o próximo, adaptando o primeiro jogo, já era, velho. Mesmo que seja bom, e eu boto fé que pode ser um bom filme, mas o que ele pode entregar de original pra gente, velho? Já era, tá ligado? Tipo assim, fecha essa casinha, mano. Muda esse esquema aí. Mas, assim, esquece isso, deixa só no jogo mesmo. O e acabou, próximo véio. Filme não vai ser uma adaptação de nenhum jogo, certo? Não, eu acho que ele é do primeiro, sim. Não, ele já avisou. Ele saiu avisou? Até a história já, esse é o plot. Qual que é o plot? Que é um entregador que tá indo fazer uma entrega de órgãos e aí ele acaba parando no... Ai, que alegria ouvir isso, eu não sabia disso. Você é não isso? Sabia? Não, já é saiu isso, o plot. Tem que ser isso. Aí eu tô animado de novo, pronto. Entendeu? Põe no verde, tá ligado, zoeira? Não, deixa aí. Porque vai ser um filme que não é Resident Evil. Pô, é isso que eu queria, um hack, mano. Tipo assim, expande o universo, cara, tá ligado? Pega outra parada ali, não fica tentando recontar essas porra aí, mano. É que assim, o mérito pra mim do primeiro Resident Evil, o primeiro filme do Resident Evil, vou falar uma coisa assim, eu não sou um grande odiador do primeiro Resident Evil. Não, também não, ele é divertido. Porque na minha cabeça, no meu cânone de fã, meu fã canon, ele era um filme que se passava junto com o primeiro jogo. E tava de boa. E pra mim funcionava. Se você assistir um filme desse jeito... Tenta assistir o primeiro Resident Evil do Paul W.S. Anderson pensando assim, ó, isso tudo aqui acontece... Enquanto tá rolando as paradas na casa, enquanto tá rolando as paradas na casa, ou antes de rolar as paradas na casa, e aí vai rolar o 2 e o 3. É, não tinha pensado nisso, mas é legal mesmo. Funciona. Você fala, ah, não... Não tem nada que cruza ali? Não. Não lembro. Não tem personagem, curioso. Não tem o mesmo nome, não é tem no 2 que fode, que vem o Nemesis, né? Quando dentro o 2 ele começa a ter que misturar o jogo, eu já olho e falo, já não tá mais tão legal. Adaptando. Então, eu acho que, porra, seria mais... Você viu esse curta do Resident que saiu? Foda. Então, é isso, cara. Essa é a parada, foda. Entendeu? É você trazer o espírito da obra, que não é um terrorzão Outlast, tá ligado? Não precisa ser um found footage sinistro tal, mas é você trazer o espírito do bagulho. É a parte reflexiva. Resident Evil sempre teve um pouco disso, enquanto mistura com o trash, só se diverte. Não vai ter Leon, não vai ter Chris, não vai ter Claire. Do quê? Nesse novo? É. Que bom! E aí, vou te perguntar, isso continua sendo Resident Evil? Sim, pra mim sim. Ah, eu acho que sim, cara, porque, pô, o Resident Evil, se isso não for Resident Evil, o 7 também não é, né? O do Ethan, foda-se o Ethan, lá. Tá ligado? No 7 já tem ou no 8? O Chris chega no final pra salvar, lembra? Ah, é verdade. Ah, mesmo assim, pra mim já tava Resident Evil, mesmo com o mofo, a galera odeia o mofo, né? Mas tipo assim, pô, pra mim foda-se, ele tava legal, mano, tava maneiro, tava uma experiência vibe Resident Evil, eu tava guardando recurso, tá ligado? Eu tava com medo, tava legal pra caralho. Então pra mim fecha Resident Evil no cinema. Próximo. O Exterminador do Futuro. Fecha. Cancela essa casinha também. Que aí entra uma outra parada, eu acho, tá ligado? Apesar que eu não fui tão justo com o Predador, né? Nesse caso, que é o mesmo exemplo. Eu acho que existem filmes que, tipo assim, pô, se o teu último filme bom foi em 80, de lá pra cá você não fez mais bosta nenhuma, esquece, tá ligado? Aí acabou, mano. Aí deixa lá, escondido mesmo. Até porque, mano, Exterminador do Futuro, eu acho que de verdade, mano, a gente chegou num nível, e agora até pensando como roteiro mesmo, assim, como roteirista. A gente chegou, assim, a gente avançou muito tecnologicamente pra discussão que o primeiro filme levantava, né? Tipo, ela era muito maneira pra época, mas ela se tornou um pouco irrisória, de certa forma, hoje em dia, tá ligado? Então, tipo assim, esse medo das máquinas dominarem, blá blá blá, tipo... Puta, eu acho que foi um produto maneiraço do seu tempo que eu deixaria lá no seu tempo, eu não mexeria mais, eu deixaria travado lá. Se fosse pra adaptar isso, cara, eu acho que ia ter que vir... Não sei se vai ter aí, até porque não é franquia, mas um filme que eu gostaria de ver sendo reimaginado seria o Minority Report, tá ligado? Apesar de eu ver um puta de um desafio. Agora, Exterminador, eu acho que produtindo o seu tempo, pô, maneiraço. Pra mim, assim, ó, o melhor filme do Ser Humano do Futuro foi o que não foi, que era o Salvation. Ah, tá. Que assim, era... Eu não sei como Eles erraram nisso. É, assim, a ideia era faça boa, né? Um filme do John Connor. Ah, não, vou fazer um filme metade do John Connor, metade de John Somewhere. A ideia era muito boa. Cara, eu não quero. Faça um filme do John Connor. E esse filme começa bem, ele demora pra cair num lado que você fala, puta, mas é isso, e né? E tudo que é o John Connor é foda. Tudo que... E até mesmo quando tem o Kyle Reese, ele é legal. O problema é a porra daquele imbecil, daquele robô desgraçado que ajuda ele, que atrapalha o filme, pô. É verdade. Você tinha uma parada incrível. Você podia ter feito... Sabe o que eles podiam ter feito? O Planeta dos Macacos da Origem, então, antes do Planeta dos Macacos da Origem. É exatamente isso. Eu acho que eles tinham que... Mas já era, esse trem já passou pra mim. Passou, também, passou. Eles não conseguem pra mim, seria a mesma coisa que o Planeta dos Macacos, o novo lá, se eles tivessem errado no primeiro. É. Aí já era, entendeu? Aí não ia ter Matt Reeves que ia botar o carrinho no trilho. Porque o Planeta dos Macacos da Origem, ele é um remake, reboot... Que respeita a franquia original. Exatamente. E que ele sabe a direção nova que ele quer ir, tá ligado? Tipo, então ele introduz um negócio, assim... Ele introduz uma trama respeitando a original e sabendo que ele quer expandir pra outros lugares, né? Aí depois veio o Matt Reeves e virou ouro, né? Mas, mas ainda assim, o primeiro é bem maneiro. E até mesmo o 4, você olha do Planeta dos Macacos agora, que saiu o Reino. Kingdom. Ah, tá. Ok. Eu gostei desse filme. Uma das pouquíssimas pessoas que adorou esse filme. E ele caminha agora com uma parada... Tipo, eu que sou muito fã da franquia, eu olho e falo assim... Cara, que legal. Eu gostaria de ver isso. Ele mira pra onde é os filmes originais. É isso. Que é a briga dos humanos com os macacos. Tipo assim, a essência ainda tá lá. Eu adorei o lance de, tipo assim... A discussão religiosa que esse filme até traz um pouco de, tipo... O quanto que o profeta... Que a gente viu, César, né? A gente viu que ele falou que não era aquilo, tá ligado? Não era exatamente aquilo, mas... Pô, quanto, sei lá, cara... Jesus falou que não foi se perder, né, ao longo do caminho aí, tá ligado? Eu achei irado isso. Como minha mina viu essa franquia... É. Ela viu do melhor jeito possível. Ela assistiu 4 comigo no cinema... E foi ver os outros? E depois ela viu os outros. Do caralho. Não, do caralho. Puta pra ela, tipo assim, pra ela... Ela conheceu o mito antes de ver o... Não. Pô, quando ela terminou o 3, ela... Eu preciso ver de novo o 4. Porra, porque foda. Eu amo o Caesar. E aí ela começou a lembrar, ela... Caralho, eles estragaram essa toda... Essa franquia é muito pica. Pô, essa franquia, né, é muito foda. Eles desvalidaram o que ele falou, né? Eu achei muito foda. Mas é uma pena. Eu não acho que vai ter um próximo, sabia? Porque é isso. Tipo assim, a galera também começa a criar esse tipo de associação da franquia em cima de um rosto só, né? O Terminador Schwarzenegger. Assim, eu acho que talvez ia ser difícil fazer um bagulho desse conseguir, mas torço pra seguir. Eu gostei desse último filme também. Velozes e Furiosos. Ah, não. Vixe, Maria, fecha essa casinha, velho. Isso aí tem que acabar pra ontem, velho. E esse ano tem mais dois filmes, tá? Deus me livre, cara. De Velozes? Vai ter esse ano no próximo. Vai ter o X2 e vai ter um Hobbs & Shaw 2. E você vai precisar ver o Hobbs & Shaw 2 pra ver o X2, tá? Segundo eles. Cara, isso aí pra mim é assim, é loucura, velho. Isso aí lota a sala de cinema, isso aí, enfim. Lotava. O 10 já não lotou? Flopzaço. Ah, foi? Que bom. Que bom. Existe esperança. Que bom. Ótimo. Não, porque, e pra mim isso aí, cara, é sem zoeira, mano. Assim, é a representação... minha memória é muito ruim, mas o último blockbuster... Ah, foi o Devorador de Estrelas. Blockbuster, não é? Ou você consegue falar que esse filme não é um filme conceito, não é uma chegada. Não, não. Apesar dele ter conceitos de um filme conceito, ele não é um blockbuster. Irado. Puta blockbuster foda, tá ligado? Velozes e Furiosos, mano, é a representação pra mim do fracasso do cinema hollywoodiano no blockbuster, assim, sabe? Tipo, ele é... Pô, pra mim é tudo de ruim, cara, que tem que ter um bagulho desse. Sabe, é um filme que... Ele é o quê? Ele é uma comédia que não tem boas piadas. Ele é um filme de ação, que as cenas de ação são horríveis. Tipo assim, ele é um filme de corrida, que os carros são tudo CGI porco. Tipo assim, pô, que merda que é esse filme, cara? Sabe, não é igual um John Wick que ganha na ação e na coreografia. Ou Missão Impossível, que, mano, é um roteiro de tensão constante. Cara, Velozes é nada, velho. Velozes é um amontoado de cena aleatória. Chega, né? Chega, velho. É, o foda é que eles foram perdendo a mão do que era a franquia. Se olha pro X, né? Pro 9 e pro 10, eles já perderam... O 9 é ainda mais detestável que o 10, eu acho. Apesar do 9 ter uma cena que me agrada, que é a hora que eles foram pra Lua. Que aí eu falei, ah, foda-se, né? É o 9 que tem a enchente de carro. Eu gosto muito daquilo. Eu gosto daquilo. É, a Cypher faz, né? Eu gosto muito daquilo. Eu gosto daquilo. Então, o 9, ele é mais trash, tá ligado? Tipo assim, mas ele é... Puta, sei lá, cara. Os dois são muito ruins, assim, eu gosto, né? Mas... do 8 quando ele desvia um míssil com a mão. É foda. De dentro de um carro. Você lembra disso? Você tá dirigindo um carro e pega um míssil e vira um míssil com a mão? Ele vai assim... Não, vai pra lá, míssil. Tá ligado? Isso é muito foda. Isso é muito ruim, né, cara? Isso é muito foda. Isso é muito ruim, né, cara? Só de lembrar dos momentos, cara. É que é foda. Porque, tipo assim... Não tenho o que repensar. Por isso que eu não consigo pôr no amarelo. Mas tem coisa que eu gosto. Eu gosto do 7. Eu acho que quando eles estavam nessa vibe, tipo, meio... Tipo assim, porra, sabe? Não leva a sério. Só vem se divertir com a gente. Assaltante de carro. Legal. Sim. Operação Rio, legal. Assim, ó. Eles são drifters. Legal. Brigas entre drifters. Legais, né? São caras que dirigem e tal. Pá, tunados, maneiro. Assaltantes de carro. Legal. Filme de golpe. Legal. Filme 6, que é eles dando golpe e tal. Aquela cena do cofre no Rio. Pá, pô, foda. Do 7, eles já são da CIA, né? Quando eles viram agente secreto, Mas começa a entrar super poder, aí fodeu. Não, não, mas o 7 ainda não tem isso. O 7 é o último do Paul Walker, ainda tem uma despedida bonita, ainda é legal. Mas ali já tá e tal. Lá. Já tá quase, tá com o pezinho já tá lá. Aí o 8, 8 é loucura. Pra G8 é loucura. É, o 8, 8 é insanidade mesmo. Porque eles viram um Ethan Hunt. Mas, e aí o vilão realmente é um cara com super poder, né? Que é o Idris Elba, que tem. Não, esse é do Jobs and Shaw. Ah, você vê? Pra mim é tudo a mesma merda. Não, quero que se foda. Mata tudo isso aí, bota, explode essa merda toda aí, velho. Chega. Monstro Verso. Puta, Monstro Verso é interessante, né? É, eu conheço... Eu não sei se tem mais, inclusive. Eu conheço pouco desse universo. Ele tem o King Kong e o Godzilla, que é mais. É só? Ou tem mais pica aí pra vir, sei lá? Tem a série Monarch. Tem Godzilla vs. Kong 1 e 2. Tem um do King Kong, não, mas digo assim, e dois tem, do Godzilla. Tem mais monstros pra... Esses filmes todos eu vi, a série também. Mas tem mais coisa pra vir? Não, são só os dois. É, só os dois. Aí se pá, vai vir mais um aí. Com certeza vai vir mais um. Porque, tipo assim, cara, eu acho um universo pobre. É... Jamais fecharia, só tô em dúvida se, pô, lança doidado ou se deixa no amarelo, mas eu acho pobre. Tipo assim, não sei o quanto que dá pra explorar muito disso, ao ponto que começa a ficar uma repetição muito grande. Eu achei esse último filme bem cansado, que o Kong bota a luvinha, entendeu? Aí qual que vai ser a parada? Vai virar Velozes, vão ficar achando país diferente pra gravar cena, pra encher a sala de cinema? Tipo, ah, agora é no Egito, hein? Ah, agora é no Rio, hein? Tipo assim, tá, e aí? Aí a mesma fita, é sempre um macacão gigante que vai lutar com o Kong, e o Godzilla é meio... Godzilla é um gato gigante, porque ele virou um gato, né? Ele dorme no Coliseu, né? Em forma de gato ali. Não te pega ele usando um macaco pequeno pra bater nos outros macacos? Acho hilário isso. Me pega muito. Eu gosto muito. Eu vi isso aí no cinema, eu achei bom. Eu não tava pronto. Eu quase infartei. Achei que você ia criticar, porque meio puto que agora. Pelo amor de Deus, né, cara? Isso é legal. Comendo pipoca, você quase joga pipoca pra outra. Achei que você ia criticar, ia ficar meio puto. Eu gostei dessa cena. Quando ele acha a luva, eu fico meio puto, tem uma luva feita pra ele. Aí o cara fazendo a cirurgia no dente dele, entendeu? Tipo assim, ah, puta, cara, eu acho que tem que voltar um pouquinho, reimaginar um pouquinho, mas eu acho que tem potencial, isso aí pode ser algo legal, só não sei o que dá pra tirar. Eu botaria no amarelo. Eles precisam achar um outro monstro, né? Eles precisam achar um outro... Pô, então, mano, sabe, se a escola Marvel nos ensinou algo, é que dá pra você fazer um filme individual da rapaziada, pra você ir crescendo coisa. Cara, faz, sei lá, mano, pega os gigantes aí pra no próximo eles se juntarem, entendeu? Pô, viaja de outros lados, mas para de ficar repetindo filme, entendeu? Cara, Harry Potter, polêmico, né? Porque esse aí vai ter a série agora, né? Vai. Pra mim é... Eu fico no mix, cara, de verdade, no meu coração, porque tipo assim... Harry Potter foi muito legal. A gente tem uma diferença pouca de idade, se não me engano, né? Mas, tipo assim, eu cresci real com Harry Potter, assim. Tipo, eu não tinha a mesma idade que ele, porque não era todo ano que lançava filme, né? Mas, tipo, pô, foi legal ver a série de filmes amadurecendo comigo, né? Coisa que eu até reclamei esses dias de alguma outra. Ah, Stranger Things. Eu acho que Stranger Things não fez o que Harry Potter fez, que foi, tipo, porra, meio que crescendo com o público ali, tá ligado? Stranger Things, a galera que assistia com 12 anos, igual eu tinha no Harry Potter... Agora tem, pô, 20, mas você tá vendo a mesma trama de 12 anos, entendeu? Harry Potter amadureceu legal. Então, por um lado, eu acho que, sabe, já deu, mas eu gostaria de ver uma nova geração, tipo, tendo essa oportunidade que eu tive, tá ligado? Então, se a série for esse caminho, eu deixaria no amarelo, eu acho legal. Eu acho que o Harry Potter, ele tem um privilégio desses outros daí, que eu acho que é muito importante falar, que é formato. Acho que o formato cinema não é o formato pra Harry Potter. Mas... É. Apesar de ter funcionado. Eu não acho que funcionou. Você não acha? Você não achou bom? Eu sou fã dos livros, Rafa. Pô, eu também, cara. Mas eu achava legal o jeito que eles faziam. Inclusive, eu peguei uma fase, você também pegou, claro, que, tipo assim, não tinha lançado o quinto livro. Sim. E tipo assim, era aquela loucura, cara. Você falava, cara, vai chegar o quinto livro e vai lançar o terceiro filme. Pô, era muito foda isso, cara. Foda, eu gostava. O que eu acho é que tem muita coisa... O world building do Harry Potter... É, ele é bem mais denso, óbvio. Ele se perde um pouco nos filmes. Tem muita coisa que é muito legal do Harry Potter, que é legal de ver, que eu sinto falta nos filmes. E acho que a série, ela tem o privilégio, tipo assim, eles vão poder aprofundar coisas. Então, por exemplo, o Ministério da Magia, eu acho super corrido nos filmes. É, sempre foi mesmo. Entendeu? A própria Ordem da Fênix, né? Ela é meio tipo qualquer coisa. Por isso que é o pior filme, né? Por isso que é o pior filme. Você eles não sabem explorar tão bem. O que é a Ordem da Fênix, entendeu? Então, assim, acho que essa série, pra mim, sou fã de Harry Potter, eu acho que vai ser um presente. Porra, eu vou até mudar então, tá? Eu vou pôr no verde. Porque pra mim, se for essa parada de você ir reimaginando conforme o tempo passa, pra novas gerações terem essa experiência que a gente teve, eu acho legal pra caralho, velho. Próxima. Marvel. Ai, cara, aí pra mim é ó, quando você falou a descrição do amarelo, é o que me vem na cabeça, tá ligado? Pra mim é isso. A Marvel não tem que acabar, ela não precisa acabar, mas, cara, já faz uns 5 anos que passou da hora deles entrarem nesse modo de, tipo assim, mano, vamos entender o que a gente precisa fazer direito aqui e sabe, dar um passinho pra trás, pra gente não ficar lançando um monte de coisa merda, pra galera perder a vontade de assistir. Eu acho que passou da hora deles fazerem isso, e eu acho que eles real perderam a oportunidade de fazer. Eu acho que agora já era mesmo, tá? Eu não acho que tem Doomsday que salva, eu sou pessimista nesse nível. Guerra Secreta, nada salva. Talvez no meio do caminho a gente pegue uma coisinha maneira, que é o que eu achei que podia ser o Demolidor, mas também não foi. O filme do Justiceiro solo pode ser foda, mas tipo assim, como universo, como franquia, já era. Eu acho que eles, quando eles falaram que ia fechar a casinha, eu pensei que eles iam tomar boas decisões. Depois daquilo foi só decisão equivocada. Foi só decisão merda. É impressionante. Mas é porque eles não fecharam, né? Que momento você tá falando exatamente? Eles falaram, lembra quando eles falaram? Vamos fazer menos filmes esse ano. E aí foi... Não lembro disso. Foi ano passado que eles... Ah, tá. Pararam com as séries, passado, né? Passado ou retrasado. Sim, sim, é verdade. Série, parou não sei o quê. Só que assim, já vai vir série do Visão Branco. Veio a série do... Mr. Marvel, cara, a série do não sei o quê. Pô, Vision Quest, mano, quem tá ligando pra isso, sabe, cara? Essa é a merda da Marvel e esse método que eles entraram. Eles viram que deu certo ali no pode seguir? Pode. Eles viram que deu certo ali no Homem-Formiga, que eu acho um mérito deles mesmo. Tipo assim, pô, se conseguir fazer um Homem-Formiga ficar mainstream, um Guardiões ficar mainstream, maneiro, mano. Mas não é toda hora que você vai conseguir emplacar esses bagulhos, sacou? E assim, eles não param. Parece que eles estão dobrando a aposta. Isso é muito louco. Não, é o que eu senti vendo o Demolidor, mano. Eu não quero dar spoiler. Já vai sair. Isso aqui vai sair depois de terça que vem, vai, né? Vai. Pô, a gente vai ter no Demolidor a tigresa, cara. Tipo assim, a filha do tigre branco e a trama dela. Tipo assim, mano, pô, sério, mano. Por que que eu tô vendo a tigresa, cara? Isso me incomoda demais. Por que que no filme do Doutor Estranho eu tô acompanhando a América Chaves, mano? Tipo... Eles estão indo, eles apostaram numas rotas que eu acho muito paia, cara. Então, eu não gostaria de ver parar, porque eu ainda acho que tem ótimos arcos que eles poderiam trazer. E tem coisas que podem ser legais. Eu tô animado pro filme do Homem-Aranha, mas dentro do que é possível. Mas eu acho que, pô, tava bem na hora de dar uma repensada na estratégia e, enfim, mudar o rumo um pouco. Próxima. DC. Puta, DC é a mesma fita, né, cara? DC pra mim é assim, ó. Porque agora assim, ó, vamos lá, vamos só ser justos. Tá. Vamos falar da DC do James Gunn. Que é a DC já zerou. Que é o quê? É o Superman e o Pacificador. Não. É o quê? Comando das Criaturas. Ah, foda-se Comando das Criaturas, cara. Superman, Pacificador e tem mais alguma coisa, não tem? Uma outra coisa também? Tropa do Lanterna, sei lá. É, que vai ter o Lanternas e Supergirl esse ano. Não, mas eu e também lembro, tinha mais alguma coisa, bobear, Cara né? de Barro esse ano também. Cara de Barro, eu tô animadíssimo, mas é por causa justamente do fato dele não ser desse universo, né? Ele é tipo uma parada, um spin-off de terror do Mike Flanagan. É isso, entendeu? Quando você me perguntou no começo da conversa, pô, o futuro do cinema, tipo assim, qual que é a parada do cinema? Pô, pra mim é isso, mano. São essas ideias, sabe? É você pegar o Coringa e falar, cara, eu queria fazer um estúdio de personagem do Coringa e mostrar como ele ficou doido. Pô, foda! Foda! Queria mostrar o Cara de Barro e como isso impactou. Foda! Agora, esse conceito, primeiro, eu acho que o James Gunn chegou tarde. Sabe quando você chega tarde numa festa? Sim. Pô, você até quer curtir, mano, mas a galera já tá cansada, entendeu? Tipo assim, pô, você até consegue pegar um resquiçozinho ali, mas você já chegou tarde no churrasco, mano. Eu acho que o James Gunn chegou tarde nesse churrasco aí, um pouco, o que me entristece. Eu acho que o James Gunn também, ele... Infelizmente, não falo isso com alegria não, tá? Ele tem um ego muito grande um pouco ali pra poder abraçar umas paradas óbvias que estão na cara dele. Por exemplo, The Batman, cara. Tipo assim, eu... Não acho uma ideia ruim você... Ah, mas é muito realista, o Matt Reeves não vai... Pô, foda-se, entendeu? O primeiro Homem de Ferro também era meio realista ali. Foda-se, você adapta narrativamente ali. Os quadrinhos sempre foram assim, né? Você pega o quadrinho do Batman e o quadrinho do Super-Homem, o Batman vira family-friendly quando ele tá na história do Super-Homem e o contrário também acontece. Tipo, fica darqueira no Cavaleiro das Trevas, por exemplo, que o Superman tá darqueira, enfim. Eu acho que, assim, eu tô pagando pra ver o que vai vir aí, mas... Você não tá com uma sensação de que, tipo assim, pô, o Supergirl vai ser tipo um Guardiões da Galáxia, mano? Ou que o Tropa dos Lanternas vai ser tipo, mano... Puta, sei lá, cara, mais uma coisa que a gente já viu aí, não sei, velho. Eu acho que assim, já começou... É muito a gente falar isso, mas eu acho que já começou com o pé torto. Por causa do Superman? Não por causa do Superman. Superman é legal. Mas ele é só legal, né? Mas assim, Comando das Criaturas e o Peacemaker... Peacemaker é uma merda, segunda temporada, ruim. Comando das Criaturas, patético. Patético, nem vi isso. É Esquadrão Suicida com outra skin. Tá. Tipo, e assim, e é tudo a mesma coisa. É o James Gunn contando a mesma história de novo, mais uma vez. Tudo tá. Superman, legal, gostei. Deixou feliz. Só que assim, isso é o suficiente? Não é, pra mim não é. Eu tenho bem claro, e eu falei isso no meu vídeo e me xingaram, mas óbvio, como sempre. Mas tipo assim, não é que o filme é ruim. Eu consigo visualizar um universo em que, por exemplo... Tá, vamos supor que o Snyderverse tá rolando ainda, e a gente tem esse mesmo filme, exatamente igual, com o... Só que mudando os atores, enfim. Porra, eu ia ficar feliz, entendeu? Sim. Ele é um bom filme de meio de jornada, legal. Sim, sim. Pô, mas você vai introduzir um universo com esse filme aí, cara? Homem de Aço é uma melhor introdução de universo do que Superman. Quando eu, com o Didi Thanos, quando eu disse isso, eu fui chamado de louco. Ah, é uma melhor introdução. Você tem uma... É muito mais épico. É, ele tem um conceito ali de, mano, estamos começando algo grande, rapaziada. É. Vem com nós, tá esse ligado? Esse filme é, você abriu uma história em quadrinho no meio. Porra, eu falei exatamente tá essa frase. É exatamente isso que eu sinto, cara. Tipo assim, e aí você já pega o mundo andando, que eu não acho ruim. Mas, tipo... Você tá começando esse um é o nosso ponto de partida, rapaziada. Você tá começando o um universo. Tá ligado? Outra coisa. Eu acho que Peacemaker e Comando da Criaturas atrapalhou o James Gunn. Não, eu acho que o James Gunn... Assim, eu torço pra eu estar errado também, mas eu acho que o James Gunn ele se precipitou por um pouco pelo ego dele, sabe? Tipo assim, o retcon... Eu sei que a galera passou um pano nervoso pra isso, mas o retcon pra mim do Pacificador foi patético, tá? Foi bem infantil e tosco, mano. Tipo, ele tava tratando sobre multiverso na temporada. Pô, não tinha oportunidade melhor dele como roteirista. E ele é um bom roteirista. Dele trazer a temática multiverso pra justificar, ele podia tirar sarro do Snyderverse, se ele quisesse. Mas não, ele só fez uma retcon porca, mano. Covarde, covarde. E aí a gente não sabe mais o que é canon, não é. Porque o pacificador dele tá no Esquadrão Suicida, que interage com a Harley Quinn. Harley Quinn é essa que conhece o Coringa do Jared Leto. Ou seja, é o Coringa do Jared Leto, então? Porque é, né? Tipo assim, eu não sei dizer o que é e o que não é. A sensação que eu tenho é que o James Gunn, tipo, assim... Porcamente ele vai pegando na mão. Ah, isso aqui eu quero, tá? Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu quero. E aí ele pega umas coisas meio merda ali no meio, tipo esse Coringa aí, e ele descarta o The Batman, cara. Pô, eu acho um absurdo você ter esse ator pro Super-Homem, que é o Corey, esqueci o nome dele, Cornsweat. Né? É, David, né? É. David Cornsweat. Esse David aí. E você ter o Batman novo do... Robert Pattinson. Do Robert Pattinson, obrigado. É, e não pôr ele... Cara, eu consigo visualizar tanto esses dois juntos em tela, cara. Eu acho que seria uma dinâmica tão pica esses dois em tela. Mas não, porque o ego do cara fala mais alto. Então, esse é o caso mais difícil até agora, cara. Porque eu quero ver o que vai acontecer, mas eu também acho que já começou meio cagado, mano. Eu botaria no verde como voto de confiança. Boa. Dito isso, o programa vai flopar na bilheteria, tá? Ah, vai, né? E é bem feito, cara. Porque, pô, pra mim o cara começar um universo Superman e depois mandar um Supergirl. Tropa dos Lanternas. Mano, qual a dificuldade do cara... Qual a dificuldade? Lanterna verde, foda-se. Cara, assim, pra mim o que me pega é tipo assim, pô, começar com o Superman é grande, é maneiro. Na sequência você tem que mandar, velho. Ou tipo assim, um Mulher Maravilha, ou um Batman, ou um Flash, mano. Exatamente o que eu falar. Pô, você vai recomeçar o universo, vamos recomeçar. Vai dos grandes, velho. Mas o Matt Reeves tá com não sei o quê. Só que a carta... Sou eu que dou as ordens aqui? É o Warner, mano. É o Warner? Warner, eu tenho carta branca? Tenho. Gente, a gente vai fazer Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, mano. O quarto filme é todo mundo junto. Já abre o caminho pra fazer Flash. É isso, mano. Lanterna isso, Verde. Isso dá certo, é entendeu? Isso. Boa sorte. Poderia parecer um pouco cansado, mas eles poderiam ganhar. Mas aí a gente conjectura. Mas, tipo assim, eles podiam ganhar na parte que a Marvel não tem e nunca teve, que é a identidade estética. É. Tipo assim, o filme do Batman pode ser o do Matt Reeves e dark e meio noir e meio Seven, investigativo. O do Superman pode ser essa festa de firula e na hora que eles se juntam é mais legal ainda, cara. Porque a gente não sabe qual que é o tom que vai sobressair, tá ligado? Qual que é a cena. A Marvel não tem isso, a Marvel nunca teve. Você pega um filme do Capitão América, ele é o mesmo filme em questão de tom ali do que o filme do Homem de Ferro, que é o mesmo filme do Thor e sempre vai. A DC podia ganhar nisso, mas nem isso eles estão querendo ganhar. Próximo... Jurassic Park / World. Esse é triste, né? Esse aqui nem me traz alegria, cara. Esse aqui... Esse é o seguinte, cara. Fala aí que a gente vai discordar. Não, é que eu não... Eu tô pensando ainda enquanto eu falo. Porque, assim... Eu sempre caio, tá ligado? Esse aqui, o fato de eu sempre cair, talvez já não me possibilite pôr num vermelho. Eu sempre acho que tem boas histórias pra contar ali, tá ligado? Eu só acho que as histórias que eles pegam pra contar sempre são muito idiotas, estúpidas. Tipo assim, mano, existem tantos dinossauros, tá ligado? A galera conhece tanta coisa hoje, né, mano? Os paleontólogos fazem um trabalho pra descobrir que os bichos às vezes eram mais sinistros. Não sei se você assistiu já esse documentário da Netflix. Ainda não. Porra, tanta coisa foda, cara. Existia um Tiranossauro Rex de gelo. Tá ligado? Foda, mano. Foda. Tipo, pô, mano, você vai meter híbrido, cara? Tipo, esse papo dos híbridos me mata, mano. Então, eu acho que o lugar certo pra colocar é no amarelo, porque eu ainda acredito, velho. Eu ainda acho que pode ter boas histórias. A premissa desse novo filme que saiu, da Scarlett Johansson, ela é boa, cara. E ninguém vai me convencer, porque muita gente me falou, não, Rafa, isso aí já era carta marcada de que seria uma merda. Não, mano, tipo assim, porra, é uma mulher e um cara, um grupo, que eles vão buscar os três maiores dinossauros pra pegar o DNA deles. Mano, isso não parece ruim, tá ligado? Isso parece uma trama de um filme de aventura que podia ser muito foda, mano. Muito divertido. Aí as merdas começam a aparecer, porque, porra, os três dinossauros lá que eles vão buscar, foda-se, né? É um herbívoro, um merda de um voador de bosta, e o único legal é o mosasauro. Tem um T-Rex, tem uma merda de um dinossauro agressivo. Aí a ameaça do filme de verdade são dois bosta de híbrido lá. Um que parece uma galinha d'Angola gigante, e outro que é, parece uma baleia beluga em sofrimento lá, né? É muito ruim as decisões que eles tomam. Então, eu acho amarelo, porque eu gostaria de ver coisa boa saindo, mas a esperança morre a cada filme. Aí eu vou discordar de você. Pois discorde, quero ver por quê. Porque assim, primeiro de tudo, qual que eu acho que é o grande problema da galera? Porque assim, sucesso de bilheteria é absurdo. É, sempre vai ser. Dinossauro, tá? Né? Dinossauro vende. Mas qual que eu acho que é o problema que a galera não se atenta? Que nunca mais vai ter o Jurassic Park 1. Não, Jurassic Park 1 é um filme acima dos filmes. Concordo. Jurassic Park 1, pra mim, ele tá junto, assim, de Casablanca. É, não, ele é outro ele patamar. Ele tá junto de Titanic. Sim. Ele tá num outro lugar. Mundo Perdido, baita de um filme também. Sim. Ele ainda não é Jurassic Park 1. A partir daí, Jurassic Park escolheu um caminho. Discordo. Eu acho o World, assim, pode não ser o filme perfeito, mas ele tem a essência, tá? Da ideia do que o Jurassic Park tinha. Tipo assim, a ideia de você ver o parque funcionando, irado. A ideia de você ter o híbrido lá, que tipo assim, pô, no final a natureza se junta pra expelir aquilo que não é natural, acho irado. Tipo, você tem uma discussão da parte mercadológica da coisa ali, a menina acaba, a Claire lá, acaba aprendendo. É, eu acho foda, eu gosto da ideia do que eles trazem lá. Então, me agrada. Esse seria um filme que eu falaria, tipo assim, pô, foi legal trazer de volta, valeu a pena. É, não, mas o que eu tô querendo dizer é, a partir do 3... O Jurassic Park, a franquia Jurassic Park, vira uma atração de parque de diversão. É uma roller coaster, assim, nem uma roller coaster, é um ride. Tudo bem. Você vai entrar, vai subir, vai descer, vai cair, vai gritar, blá, blá, blá, blá. Vai ter uns que vão ser muito ruins, que nem é o Jurassic World 3, né, o Dominion. Nossa, é horrível, né? É horrível. Tenebroso. Horrível, horrível, horrível. E esse último, por exemplo, é um filme que eu me diverti bastante. Eu fui esperando merda, me diverti bastante. Falei assim, ah, me diverti. Ele tem profundidade? Ele é zero. Tipo, o que a gente falou aí, eu não lembro qual que era, que ele não tem muito como ofender, né? Não, zero como ofender. É, ele não tem... o Predador. Ele não tem como ofender. Ele é tipo um... Você saiu com uma sensação de oportunidade perdida ou não? Também não. Não, acho que assim, ele propõe cenários, ele brinca com esses cenários. Acho que ele tem bons momentos. Acho que alguns momentos mais divertidos que outros. Tá, a cena do barco lá com... Você não quis morrer com a família, cara? Nossa, família é desgraçada. Ah, tá, ok. Eu torci pela morte deles a todos os momentos. Mas, por exemplo, dos dinossauros na água tentando matar eles. É a melhor cena. Porque e aí eles entrando na praia, aí tem os espinossauros nadam agora e vão caçar eles na praia. Pô, muito legal. É, a própria cena do bote do Jurassic, do Tiranossauro Rex, achei divertidinha e tal. Então, assim, o que eu sinto que precisa, que é a coisa que eu faria, assim, com o Jurassic Park, eu acho que, assim, a treta do Jurassic Park tem que ser uma coisa meio John Wick. Qual que é o cenário, os set pieces do nosso próximo filme? Mas isso é o que eles fizeram nesse. Set piece em set piece. Isso é o que eles fizeram nesse. E acho que esse é um caminho bom. Acho que é o que eles precisam fazer. A gente precisa pensar em cenas muito doidas com dinossauro e como extrapolar. Uma coisa que eu cansei. Essa coisa de floresta tropical, eu já tô meio de saco cheio. Então, sei lá, inventa um cenário novo. Tu bota um dinossauro no deserto, bota um dinossauro numa montanha... Bota um dinossauro no gelo, porque nisso me bota uma coisa a mais. Sim. Mas acho que o Jurassic Park é isso. Então, se você vai com essa cabeça, você se diverte. O Dominion faz isso, né? O foda é que o Dominion faz tudo isso que você falou. Ele brinca, ele tem os set pieces bem legais ali. Tem, mas o problema é que a história geral é uma merda. Então, é uma merda. A história geral ofende. É, por causa do quê? Gafanhoto gigante, porra. Gafanhoto gigante e, porra, trazer os caras de volta pra fazer merda nenhuma. Ele tem muitos, muitos, muitos problemas. É que, cara, pra mim, assim, eu concordo com você num ponto, que o Jurassic Park mesmo não vai ter igual, e não tem que ter igual, e tudo bem não ter igual, tá ligado? Ninguém tá aqui buscando um novo Jurassic Park. Não, tudo bem. É, a galera sabia menos sobre dinossauro também. Hoje começam essas discussões mais chatas também, de que, pô, não tá realista, falta pena. Pô, vai pra puta que pariu também, entendeu? Mas, tipo, eu não sei, cara. Eu ainda acho que, tipo... Você conseguir... O que é a essência do Jurassic Park, se a gente pensar, né? Porra, era... O quão maravilhoso é você poder ver aquele mundo que já perdido de volta à vida, né? É o humano brincando de Deus e é o terror dos bichos te caçando. Beleza, eu acho que tudo está no World. Lógico, não vai ser tão grandioso quanto, mas eu acho que tudo está no World. É bem legal a proposta ali. E eu acho que esse último filme, ele tinha muito potencial de ser isso, tá ligado? Mas ele tá mais próximo pra mim do 3, que eu também gosto, mas é diferente a lente que você olha o Jurassic Park 1 do que pro 3. Sim. Eu gosto do 3, eu acho divertidíssimo, mas tipo, foda-se, tá ligado? Sabe o que eu acho, Rafa? Acho que assim, ó. O Jurassic World, aí o Jurassic Rebirth? Não, esse é último é o Rebirth. Não, o 2 é qual? 2 é o Fallen Kingdom. Fallen Kingdom, Dominion. Saiu do trilho. É. Eu acho que o Rebirth, ele assim, gente... Vamos voltar pra cá. Pro 3. É. Entendeu? E voltaram bem. Voltaram 100%? Não. Não. Mas se esse é um caminho que aponta, eu olho e falo assim, tá, beleza. Me ofende menos. Tá, eu entendo. Tá? Eu não consigo concordar, mas eu entendo. Tipo assim, pra você, mais filmes como esse, mantém fazendo, né? Se pegar isso daí e melhorar um pouquinho... E mantém fazendo, tá bom. Mantém fazendo. Eu aplicaria a mesma lógica numa franquia que acho que não vai estar aí, mas os Jogos Mortais. Cara, pra mim, pode ter pra sempre, velho. O último Jogos Mortais foi pica, divertidíssimo. Então, e é uma merda, mas eu amo. Pô, lança eternamente, foda-se. Ah, mas ele tá velho. Foda-se, não importa. Ressuscita ele. Eu não me importo. Eu não me importo, só lança. O Jurassic, eu queria ver algo a mais. Então, por isso eu mantenho no amarelo, eu gostaria que eles refletissem um pouquinho, que eu acho que tem uma parada muito mais foda aí. E a última é... Star Wars. Ah, nossa senhora, cara. Cara, Star Wars é um caso muito foda, assim, quer dizer, o contrário do foda, é muito decepcionante, porque, tipo assim, muita gente me pergunta de Star Wars, o que eu acho, não sei o quê, e a minha opinião é tipo assim, eu não me importo mais, cara. Eu consegui virar uma chave, e eu sou muito grato por isso. Surreal, né? Mas eu sou feliz por isso. É uma chave que eu não consegui virar com Jurassic, ou até com a Marvel, que eu ainda sofro. Exato, exato. Eu não ligo mais com Star Wars. Eu não me importo, cara. Pode fazer o que for, lança o caralho que for, eu estou feliz com os 6 filmes que eu tive, tá ligado? Que desses 6, eu acho que eu salvo uns 2, na verdade, tá ligado? No fundo, eu salvo uns 2. Mas eu estou feliz com o que esses filmes me proporcionaram. E eu sei que... Ah, mas teve o... Como que é o nome? Andor, né? Falam que é muito Andor, bom. É. Ah, teve Andor, é muito bom. Eu não ligo. Ah, mas a colagem foi muito ruim. Eu não ligo. Tipo, eu não me importo mais. Eu não teve Skeleton Crew. Você chegou perto do Skeleton Crew? Não, eu não quero saber de nada, cara. Mandaloriano foi bom pra caralho. Eu não ligo, velho. Eu não quero saber. Eu estou feliz com o que eu tive... Podem continuar cagando em cima desse universo. Sério, esses dias... Eu me desconectei de Star Wars, é muito louco isso. Tu vai botar no vermelho? Pra mim é vermelhaço, tá? Não, sim, é vermelho, não ligo. Pode fazer juntar tudo, jogar no buraco, botar... Assim, ó, surreal. Esses dias um moleque mandou uma mensagem pra mim e falou assim... E aí, Ed, tá empolgado pra o Mandaloriano e Grogu? É muito foda isso. Cara, tipo assim, mano... Caralho, pô, eu precisei... Sabe quando você precisa juntar toda a sua educação? Sim, fala, mano. Tipo assim, qual que é a resposta educada que não. Eu dou pra isso, tá ligado? Não. Tipo assim, eu acho que eu não poderia estar cagando mais. É isso, cara. É isso a sensação. É surreal. O Star Wars foi de, tipo assim... Rafa, essa é a minha tatuagem aqui da X-Wing? É, eu entendo você. Vou te contar essa história. Sabe quando eu fiz essa tatuagem? Quando foi estrear o Despertar da Força, eu falei, caralho, eu gosto tanto de Star Wars que eu teria uma tatuagem de Star Wars. E eu estou vendo uma coisa... Que poucas pessoas puderam fazer, né? Que é um Star Wars no cinema. Perfeito. Porque o Ameaça Fantasma eu não vi no cinema. E eu falei, pô, eu perdi isso, né? Porque eu comecei a acompanhar em 97, eu ainda não era tão fã de Star Wars. Sim. Quanto eu fiquei depois, né? Tanto que eu não vi a Guerra dos Clones lá, o Ataque dos Clones. Eu fui ver só o Vingança do Sith no cinema. E aí os 3 primeiros originais eu vi no cinema porque eles tinham sido relançados. Sim, remaster, com meu pai, né? Quando eu era mais novo. Então, tipo, eu tô podendo ver a estreia de uma história de Star Wars no cinema... Que é uma coisa que eu gosto muito. A gente ficou papo de 2005 pra 2016, foram 11 anos. 10 anos sem, uma história nova, de novo, a continuação daquela história lá dos anos 80. Preciso ter uma tatuagem de Star Wars. Perfeito. Eu tatuei isso daqui, sei lá, 3 dias. Eu tava tão nervoso pra ver o Despertar da Força, tão nervoso, tão ansioso que eu tava, de tanto que eu amava Star Wars, que eu vi o filme, eu não lembrava dele no dia seguinte. Olha que loucura, cara. Tá ligado? Você tá tão ansioso que eu não queria tomar spoiler, eu não queria saber o que acontecesse e tal. Aí eu fui ver de novo no final de semana. Eu falei, caralho, voltou, que legal. Pô, achei um filme ok, achei bom e tal. Hoje, cara, não tem o Skeleton Crew, eu nem passei perto. Mandalorian Grogu. Mas você conseguiu também desconectar assim, nesse completamente. Sentido? Completamente. Tipo, eu consigo não me importar. Mas é engraçado. Você tem mais alguma franquia que você conseguiu fazer isso? Que eu não consegui com outras assim tanto, sabe? Cara, assim, é difícil. A Marvel, por exemplo, eu ainda tenho muito a conexão. Eu também. É engraçado muito. Isso, né? Mas assim, o Star Wars é papo assim, quando começou a pira, que é uma coisa assim, você quer me matar, com Star Wars, me mata, você me mata, me dá um tiro no peito. É toda vez que alguém vira e fala assim, que entrou lá o cara do chapéu, que eu detesto ele, não gosto dele. Qual cara do chapéu? É o cara que fez o cara do chapéu, o Filoni. Ah, tá. Que é o cara que fez Clone Wars. Sim. Ele ama, ele é o ego dele é o tamanho do James Gunn. Ele tem uma punheta gigante pelo trabalho dele. Ele adora enfiar as coisas da porra do Clone Wars nos filmes dele. E aí vai aparecer uns personagens. Aí você tá vendo lá o do Boba Fett, aparece a porra do personagem azul. Ah, tá, ok. Ah, entendi. O personagem azul é sinistro. Assim, quem que é esse filho da puta? Foda-se. Ah, ele tá na animação. Que animação? Ah, ele tá na 7ª temporada de Clone Wars. Quantos episódios tem cada temporada de Clone Wars? 23, 24. Né? Tipo... Eu não vou assistir 7 temporadas pra eu entender a porra de um personagem. É, então, sem condições, cara. Ah, esse cara daqui, ele tá no Rebel não sei o quê. The Rebels. É da 3ª temporada de The Rebels, tem esse cara que surge com um sabre negro que aparece no Mandalorian. Peraí, então assim, vocês estão me falando que eu preciso ver a porra de uma animação de... Pô, pra eu poder entender quem que é esse episódios. Cara, né? E assim, eu não sou um imbecil. O Chico Barney tem uma frase muito boa, tá ligado? Eu não sou um idiota. Eu vou entender quem ele é, porque ele tá lá. É basicamente isso. Eu vou entender. Isso. Mas mesmo assim... É que eu não cheguei nem nessa fase, eu parei antes, assim. Eu vi dois... Eu nunca vi o último filme, o 9. Eu não vi. Eu vi o 8, parei no 8 e eu não ligo, Rafa, mano. Pra quem nunca viu o desenho... Vou te contar uma coisa muito louca. Pra quem nunca viu o desenho, a Soca não faz sentido. Ah, não tem sentido? Não dá? Que filme tem a Soca? Não, eu achei que era uma personagem nova, assim. Eu não vi também, eu não ligo. A Soca tá no desenho. Ela é a protagonista do Clone Wars. Ah, eu não sabia disso. Então, mas essa sensação... Você entendeu o que sim, eu tô falando? Sim, total. Olha que surreal. Essa sensação, ela é libertadora, cara. Eu queria ter isso... Não, é demais, é sensacional. Cara, eu queria ter isso com outras franquias, assim, sabe? Tipo, porque, cara, eu acho que parte do... Sei lá, cara, parte da minha frustração da galera se divertir tanto com os vídeos, às vezes, ali, é porque eu fico puto mesmo, assim, de verdade, cara. Eu sofro com... O Demolidor fez eu sair do Twitter, cara. Eu saio do Twitter por causa do Demolidor. Eu não tenho mais Twitter por causa do Demolidor, porque eu tava ficando enfurecido de verdade com aquilo. Eu não tava sabendo jogar o jogo, sabe? Brincar. É, Star Wars, eu sei. Eu fiz vídeo de... Eu vi. Tipo assim, eu só não ligo. Eu consegui virar uma chave de, tipo... Cara, eu me importei até aqui, sabe? Daqui pra frente é business, sabe? Daqui pra frente é trabalho, foda-se. Eu consegui com as séries da Disney já, com a da Marvel. De se desvencilhar. Já. Ah, da Marvel, tá, foda-se. Tá bom. Foda-se, não vou ver, foda-se. E porque o foda-se, quando você consegue fazer isso, serve pros bons também. É. Tipo, estão falando tanto desse Mr. Marvel. Eu não ligo. Esquece, não. Foda-se. Eu vi um episódio e falei, não, eu vi todos, aliás. Mas assim... O fato de você não lembrar que viu todos já diz tudo. É verdade. Eu vi todos e foda-se. Porque é a coisa mais foda-se do mundo, assim. E foda-se. Foda-se demais. Foda-se. É isso, é o que eu sinto com Star Wars, eu não ligo mais, eu consegui virar uma chave, eu sou feliz com isso. Mas assim, Vieco, é quase uma droga, eu não ligo mais. Pergunta se eu vi Echo. Echo eu vi. Não, se eu tomar um tiro na cabeça, eu assisto Echo. Se eles falam assim, Ed, tem uma bala na sua cabeça, vai assistir Echo? Então. Acolyte, eu vou assistir Acolyte? Não vai. Eu vou assistir Skeleton Crew? Não. Eu vou assistir a terceira temporada de Mandalorian? Mas nem fudendo. Vai ter uma terceira? É um filme? Já teve, já. Puta que me pariu, mano. Agora vai sair o filme do Mandalorian e do Grogu. Você quer assistir? Mano, eu não poderia estar importando menos. Então, cara, assim, o Mandalorian não vai morrer, o Grogu não vai morrer. Não tem nenhuma história a ser contada nessa porra. Mano, sabe o que eu acho que acontece? E assim, isso nem é sacanagem, tá? Eu acho real que acontece. Quando eu descobri isso alguns bons anos atrás, eu fiquei maluco, né? Que Hollywood parece que tem eles têm... Fui o nome agora, cara. Foi quando eu tava estudando roteiro fora lá. Que falava-se muito sobre você virar roteirista de set pieces, né? Que é uma profissão mesmo lá fora. Que tipo assim, você escreve uma cena de ação. Ah. Você escreve a cena. E aí compram tua cena pra pôr num filme. Então, por exemplo, eu Rafa, eu tenho um filme que é a história de dois brothers que estão gravando um podcast. E porra, eu quero que tenha uma cena de ação. Aí eu compro a cena de ação de outro cara, né? Eu acho de verdade, tá? Que a Disney, isso nem é sacanagem, eu acho mesmo que a Disney, eles têm muitos filmes prontos, enlatados, jornadinhas padrão, e eles vão aplicando essas jornadinhas, tipo assim, pô, vamos fazer um agora do Predador, tá em alta? Vamos lançar aqui, ó, lança com esse. Vamos fazer agora um de Star Wars? Pega essa série aqui que a gente ia fazer do Predador e põe aqui, ó, e lança desse jeito. E assim eles vão indo, cara. Eu acho que deve ter uma estrutura assim, porque, eles lançam tudo muito rápido, né? Não dá tempo. Pô, Demolidor, cara, se você parar pra ver, é insano, cara. Ano passado, cara. Ah. Pô, deu 12 meses que eu tava falando da temporada passada, lançou. Eles gravaram, editaram, produziram e lançaram uma nova temporada do zero, mano. Pô, como é que pode um bagulho desse, cara? É impossível que não tava pronto esse texto, mano. Não tem como, cara. Então, eu acho de verdade que deve ter uns enlatados, assim, igual eles faziam no passado, né? Isso aí que eu estudei faz uns 10 anos, mas tipo assim... Deve ter evoluído esses roteiros de ação que desses set pieces aí pra obras inteiras. E agora você só troca. Tipo assim, faz sentido. Faz a skin Predador. Tá ligado? E Star Wars é isso, né? Star Wars é bizarro. Cara, dá pra trocar muita... É que eu não vejo mais. Mas eu acho que dá pra trocar o Mandaloriano e o Grogu por tipo um Predador e um Alienzinho. É isso. Tá tudo assim, a única coisa que me pega muito, assim, a última coisa de Star Wars que eu acho que eu olhei e falei assim... Caralho? Foi Rogue One. Que é o set... Que é o... Oito. Prequel do primeiro. Não, peraí, mas em número, assim, em ordem. Não tem número. Pô, Rogue One é o que deles pegando os planos da Estrela da Morte. Ah, tá. Não, não esse eu vi. Esse é bom. Pô, esse daí é o que mais me pega. Tipo, porque é uma coisa que era tão... disruptiva. É, então. É que ela eu acho que já... Ela é tão fora. Perfeito. Entendeu? Ela é tão fora. E eles falaram assim, não, mas vai pra Andor e tal. Eu falei assim, eu não quero ver Andor. Não, eu tentei ver Andor, tá? Eu falei assim, eu não quero terminar de ver Andor, eu não quero acompanhar Andor, porque é tipo você parar de fumar e tu me dá um vape. Tá ligado? Porque se não fuma um vape aí, que não é a mesma coisa que fumar. Não é. Eu não quero dar um pito. É. Não, porque você vai ter aquele gostinho de novo. Não quero não sentir quero, o gosto do tabaco. Quero, tá ligado? É. Por que eu vou experimentar Andor se no dia seguinte tu vai me dar o... Boba Fett. O livro de Boba Fett. A ressurreição do Skywalker. É isso, cara. Boba Fett 3. Agora você vai ter... Você viu o que vai ter no filme do Mandalorian do Grogu? Delícia, não faço a mínima ideia, quem? Vai ter o Jabba Fett... lutador. Ai, cara, então. Vai ter um Jabba lutador. Ele é fortinho e ele luta. E sabe o que ele é um faz guerreiro. Também? Ele vende boneco. É. Né? Entendeu? Tipo assim... Que a gente falou no começo. E Star Wars, assim, é a mesma coisa. De novo. E de novo. E de novo. E de novo. Tá ligado? E é isso. Entendeu? Porque continua vendendo pra caralho. Porque é uma marca gigante e... Mas eles não sabem muito o que fazer com Mas ela, a gente né? não é os únicos que tá com esse sentimento. Isso é o Star Wars, eu tenho certeza que é uma Não, é mais que... geral do que a Marvel. A Marvel ainda tem fãs mais fervorosos. A Marvel hoje é o que Star Wars tava, tipo assim... Uns 10 anos atrás, talvez. Por aí, né? Uns 5 a 10 anos atrás. Sabe qual a treta da Star Wars também? Pesada, assim. Até pra gente encerrar o assunto de Star Wars. Star Wars não vende boneco novo. É, isso quebra os caras. Star Wars vende os bonecos antigos. Ninguém liga pros bagulho novo, né? Ninguém liga. Os bonecos que mais vende Star Wars, se é pra ver, é o R2-D2. São os mesmos, o né? Mandalorian, que é o Boba Fett, é a mesma coisa, né? Igual o design. Então, assim, eles não conseguem vender boneco novo. Então, eles têm esse problema gigantesco. Que, assim, a única temporada que renovou foi o Grogu, né? Que, pô, é fofinho, é bonitinho. Aquele ali vende fácil, né? Mas é pra virar mercadoria, porque é isso que me pega muito na Disney, cara. A Disney transforma tudo em mercadoria e vez ou outra sai um bagulho bom ali no meio. Mas a tendência é não sair, né? Porque se você olha um produto, um filme, uma obra ali como produto, fodeu. Aí vira EA Games, né? Aí vira Ubisoft. Sabe o que pra mim salvaria Star Wars? Faria eu ver agora duas coisas. Ou Knights of Old Republic. A gente vai contar uma história aqui 10 mil anos antes do Star Wars. Não sei se você chegou a jogar o Knights of Old Republic. Sim, mas pode terminar. Não me faria voltar, mas ok. Falaria, opa, foda. Ou fazer assim, vai fazer uma nova trilogia 100 anos depois do final da Rey e tal. Eles anunciaram um filme solo da Rey. Então, cara, é que eu entendo, eu respeito, assim, me mata também, eu penso a mesma coisa. Mas na mão da Disney, não. Na mão da Disney, não dá. Mesmo que fosse tudo isso, na mão da Disney, não dá, cara. Pra mim, é mesmo, eu vou trazer uma analogia de games, eu não sei o quanto que você curte também, mas... Cara, eu lembro quando a Ubisoft tava começando a ter o declínio dela lá no Far Cry 5, se eu não me engano, sei lá. E que eles falaram, mano, a gente vai mudar totalmente a fórmula de Far Cry e a gente vai fazer um Far Cry Primal. Que agora é Far Cry e você é tipo o Homem das Cavernas, tal. E pô, a ideia parecia maneira. E eu era inocente ainda na época, mas muita gente falou, cara, é a mesma Ubisoft que tá fazendo isso, tá ligado? É a mesma empresa falando que vai mudar. Tipo assim, foi o mesmo jogo, cara. Tipo assim, só tava na skin primal agora, entendeu? É a mesma coisa. A Disney pode falar, vamos contar uma história de Star Wars 10 mil anos antes. Tipo, continua sendo você, mano, falando essa história séria. Pra mim, velho. Como eu fui injusto com o George Lucas. Porque assim, pro pior que seja o episódio 1 e o episódio 2, que eu acho ruins ainda, tá? Não acho bons. Eu falei, eu salvo uns dois dos seis que eu gosto. Assim, pro episódio que eu achar ruim, como aquele homem tinha bolas. Porque eles são filmes completamente diferentes. Cara, então... Ele fez filmes completamente diferentes. Você não... Eu não sei se você tem essa mesma sensação. Eu falo que... você foi do time que odiou Coringa 2, né? Quer dizer, o mundo odiou Coringa 2. Eu assisto um Coringa 2 um milhão de vezes antes de assistir um As Marvels de novo, entendeu? Eu prefiro ver um projeto, tipo assim, que, mano, ele é audacioso, mas ele fracassou. Tipo assim, porra, não colou, mas ele tentou fazer uma parada foda, inovadora... Pô, mano, do que ficar vendo essa sequência de enlatado, cara. Um atrás do outro, cara. Eu não aguento mais ver esses filmes, velho. De verdade, eu não aguento mais, mano. E pra gente terminar aqui, Rafael, a última dilêmica do dia, tá? Isso aqui é bate-bola, jogo rápido, pois tá? Pois mande. Eu quero o melhor e o pior filme dos próximos nomes que eu vou indicar, tá? Perfeito. O melhor e o pior filme de Zack Snyder. O melhor filme do Zack Snyder é... 300 ou Madrugada dos Mortos? Madrugada dos Mortos acho que é mais da hora, né? E o pior filme do Zack Snyder, eu acho que é... Rebel Moon, parte 2. O melhor e o pior filme de Adam Sandler. O melhor filme do Adam Sandler é... Como que é aquele que a mina esquece das coisas? Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez, eu adoro esse filme. Como se fosse a primeira vez. E o pior filme do Adam Sandler, eu acho que é Halloween do Ruby. É muito ruim. Cara, eu nunca vi esse filme. É o melhor e o pior filme do Nicolas Cage. Nicolas Cage não tem filme ruim. E o melhor filme dele é... Pô, cara, eu gosto de Pig, hein? Eu gosto muito de Pig, cara. Eu sou tentado a falar alguns dos mais antigos, 60 segundos, tá? Mas Pig é muito bom, cara. Mas o pior dele, eu acho que é Prisioneiros... Como que é? Prisioneiros da Terra dos Fantasmas. É muito ruim. Porra. É o do Pateta? Do Pateta? Ele tem um filme do Pateta? Que ele luta contra um monstro que é o Pateta? Que bate o dente? Eu preciso ver isso agora, cara. Não. Você nunca viu o filme do Fim do Mundo, que é o Last of Us, do Nicolas Cage? Não, cara. Eu preciso. Você nunca viu esse filme, Last of Us, do Nicolas Cage, que o monstro é o Pateta? Mano, não fale mais nada. Só me deu o nome. Só me deu o nome. Não, não fale mais nada. Eu preciso ver isso hoje. O melhor e pior filme do Paul W. Anderson. Paul W. S. Anderson. O melhor filme dele é o Resident Evil, o primeiro, eu acho. E o pior filme que, cara, é assim, é top pior filme que eu vi na minha vida, é o Monster Hunter. É muito ruim. É muito ruim. O melhor e o pior filme do Shyamalan. Eu amo Shyamalan. O pior filme dele, eu acho que é o... Mas também é muito engraçado, mas eu acho que é o da praia, o Old, né? O Tempo. Ruim esse daí. Mas é muito engraçado também, mas é muito ruim. E o melhor filme dele, eu ainda acho que é... Pra não ser tão óbvio também, eu acho que é o Unbreakable lá, né? Você acha melhor? Eu gosto, acho que mais que o Sexto Sentido até. Boa, não. Apesar que eu gosto de Sinais, viu? Sinais eu gosto demais, cara. Então eu ficaria... Eu vou dos Sinais, vou dos Sinais. Boa. O melhor e o pior filme do... Ed Murphy. Tem filmes bem ruins, tá? É, tem não. O pior dele é o... Eu acho que é o Norbit, né? Esse é tenebroso. É, mas eu acho que o melhor filme do Ed Murphy... sabe o que eu gosto? Eu nunca mais revi. Aquele Mansão Mal-Assombrada. Na minha memória era bem legal esse filme. Mas você tá louco. É ruim demais? É ruim pra um cacete. então, na minha memória tá me traindo. Tudo bem, eu não vejo há muito tempo, né, cara? Mas na minha memória era bem legal esse filme. Pô, eu vou falar pra você o melhor filme do Ed Murphy, que é uma loucura você não lembrar, que é Shrek 2. Ah, tá, vale dublador? Tá bom, Shrek 2, perdão. Se vale dublador, vai Shrek 2, perfeito. Não, tem Tira da Pesada, tem muita coisa boa. Pô, na minha memória é mó bom o Mansão Mal-Assombrada. Não, é bom? Que tristeza, cara. Fiquei triste com essa. Caralho, sua memória. Não, mas eu vejo assim, eu não vejo há uns 15 anos o filme também, né? O melhor e o pior filme do... Deixa eu ver, Michael Bay. Do Michael Bay? É bom, é difícil. O pior filme dele é fácil, tá? É um que vocês não devem conhecer, mas se chama Ambulância. É um filme super recente dele aí, que é muito, muito, muito, muito ruim. Não acho pior que Transformers 4. É pior. Mas tudo bem. É muito ruim. Não achei. Você viu? Você viu Ambulância? Vi. Não achou pior? Não achei pior. Transformers 4 é bem pior. É o da. 4 e 5 é horrível. O 4 é o do. O Transformers 4 é o do. Do dinossauro. E o 5 é o do tipo Cavaleiro. É, esses dois são muito. Do Rei Arthur é embaçado mesmo. Mas a Ambulância me deixou mais estressado. E o melhor filme do Michael Bay... O Transformers 1 é dele? É. Então é dele. Então é isso aí. Transformers 1 é legal. Eu gosto de Transformers 1. Sabe qual dele? É dele e é muito bom. E as pessoas não falam a respeito? Peraí, deixa eu... Porra, se aqui. Eu não me engano, aquele filme da Rocha não é dele, não? É, eu tô pegando aqui... Tô só confirmando, porque eu ia falar esse. Mas deixa eu só carregar aqui. Bom que minha internet tá... É a Rocha dele. É, então a Rocha. A Rocha é da hora. A Rocha é bem da hora. A Rocha. Bad Boys 1 é bom também. Bad Boys 2 é legal. Mas a Rocha é foda. Pô, Bad Boys não... Mas eu vou de a Rocha. A Rocha é bem legal. E pra terminar, o melhor e o pior filme de Leandro Hassum. O melhor filme de Leandro Hassum é complicado, viu? O pior filme dele, eu acho que é o... Cara, que difícil, né? O pior filme de Leandro Hassum talvez seja o mais chato, que é o último, que é o Silvio, que nem divertido ele é. E o melhor filme de Leandro Hassum, que chegou perto de me agradar, é o Rei da Feira. Rei da Feira? Chegou perto de me agradar, que ele é um agente secreto que gosta de ir na feira, mas também não rolou. Mas o Silvio é o pior, o Silvio nem graça tem direito assim, sabe? Pra quem quiser dar um pouco de risada aí, quem quiser um pouquinho de graça, um dia que eles podem te encontrar, Rafa. Rafa Camargo Refills, que é tipo review, só que com F, porque é Rafa, né? Foi o nome de merda que eu escolhi, mas eu decidi me manter com esse nome de merda. Então, Rafa Camargo, você me acha aqui no YouTube mesmo. E no Instagram, onde eu faço algumas outras palhaçadas e levo minha filha também, né? Porque agora eu sou pai, agora eu faço conteúdo paterno também. Foda. Rafa, obrigado pelo seu tempo, valeu pelo papo aqui. Sempre uma honra, tá? Não foi tão ruim quanto poderia ter sido, né? Não foi? Pô, fico feliz de ouvir isso, tá? Meio merda é suficiente pra mim. É, 3 estrelas, né? A nota básica. É, não, não trabalho com isso. Não trabalho com isso, é 1 ou 5 aqui, tá? E é isso daí, valeu. Obrigado por ter ficado aqui com nós. Um grande beijo. Valeu.